A gente faz experiência. Relaxa, logo você vai estar fazendo tudo quanto tipo de voz. Põe aí no meião perto de vocês. Que eu berro naturalmente, vocês falam baixinho. Show. Craca, usa o voz de megafone. Vocês é melhor de gravar. Sério? Oi. Esquece. É melhor gravar a voz de vocês do que a minha, porque a minha já fala alto naturalmente. Ah, uma pergunta, a gente recebeu o XP da última. A gente fica quieto quando ele fala. Ah, é, ele sim. Ele tá usando o dado invisível de novo. Galera, tem como vocês olharem se não tem dado? Eu vou pegar mais um aqui. XP do que você queria saber? Da última tem vez. Gente. Matar é verdade, o cubo, pá. É verdade. Ó, é que eu tô o cubo, a aranha. Embaixo dos meus. Mas matou três goblins. Vocês querem XP? Não, mas pode esperar acabar agora. Não vai o doar mesmo? É, não vai o pai. Pode acabar. A gente não fez nada. Não, a gente fez sim. Matou um cão galinha. Infernal, três goblins, um cubo gelatinoso e o Tark fez merda. É, uma aranha. E a gente não matou o Tark. A gente quase matou. Não, real, gente. Por que, que a Bipi antes teve que bancar herói do povo e salvar o Tark? Porque a Bipi é assim. Trouxa. Mas ela ficou bem da é assim, trouxa. Eu tô legal, sabia? Maravilhoso. Gado. Não, é que assim, o Tarko tá pra gente, tá com a gente pra matar goblins. Goblins acabados, o Tarko perdeu outro. Como é que é? Ah, na Disney. Pra cá os trocos de vida aqui. Ficou bem? Não, essa Bipi é de fora de posição. Tá fora de posição, Bicão. Tá fora de Bicão. Foram três goblins. Não, peraí, mas eu tava Tá fora de Bicão, posição. É bem isso. Não. Bem. Mais isso. Um cubo gelatinoso. Mais um não. Para. Ah, mais um não. E a aranha? Você não quer mais um cubo gelatinoso? Então, ah, eu aceito. Ele foi fácil de matar, na real. Foi porque a gente tava numa posição privilegiada. Não, assim, eu agradeço por vocês terem matado. Eu fiquei batendo um papo com a craca. Tipo, perguntando sobre a vida. Não vou ganhar XP. Foi fácil de matar, que ela passou no teste e não ficou. Ficou presa lá dentro, aí, ó. Nossa! É tipo essa galera, eu vou enfrentar um monstro. Esse aqui dentro é o Clebinho. Ele já morreu dentro de um cubo. Não tinha nada dentro dele. Você sério? Mentiu pra gente? Sério, então. Ele viu o cubo vindo na direção dele e ele falou: eu vou dar uma investida nele com tudo. Opa! Ah, entendi. Só ouviu o barulhinho. Só ouviu o barulho do Tarko. Tarko, é você? Não. Você tá com os dados da cidade? Ainda não, porque falta oportunidade. Dizer, não. Saúde. Já tá ligado esse negócio aí? Já. Tá gravando? Tá gravando. Amiga, sempre tá gravando. Grava desde o início. Dá pra fazer um podcast. A gente podia fazer um podcast. Dá pra ganhar dinheiro? Quem é que ouvir a gente? Eu gostaria de perguntar, o que caralho é um podcast? Você já ouviu falar com o tal de Azecos? É tipo não. Um áudio. Programa de rádio na internet. Pra você edita, você coloca. Depois eu passo um link pra vocês. Dá pra um programa XP? De áudio. Esse bicho aí? É, só 700 só. E aí, às vezes, tem que fazer RPG aqui. Então a gente esse podcast cresceu no Brasil gigante. Por causa de RPG. Mas a gente eu conheço alguns. Mas a gente matou. Gente, é que é tanto rolê. Quem matou ela? Foi a velha. Ela a chegou, velha? Deu uma paulada. A velha deu um de dano que faltava, né? Sim. É. E aí, tá, a gente não conseguiu dar. Golpe heróico, né? Chama a tia o quê? Volta. Não, chama KS. Não, foi KS. Engraçado que o Pietro tava quase matando. Não, aí resolveu gritar por ajuda. Bipiante na Disney desde 1990. Ai, gente, desculpa. Era um falar. Ponto de tá soltada. Ela só saiu correndo, né? Tipo, a gente encontrou ela. Dias depois, fugindo. Ela continua correndo. Não, agora é do merda, né? Tô correndo de mim. Não, não, calma. Tô fazendo meu papel como cidadão ali. Você tava tentando sacrificar gente, o cara, mano. Cidadão. Ah, tá, pode. Sacrificar pro demônio, não. Não. Eu tô reaproveitando. Tá, pode. Conta que tá fazendo. Irmão, isso se chama reciclagem. Reciclagem. Mano, eu já te falei que você vai sacrificar ele pro seu demônio, seu demônio vai vir cobrar você. Fala, por que você mandou isso pra lá, mano? Eu não quero, não. Não quero isso. Na verdade, é um fitoplâncton. Isso aqui, na verdade, é isso aqui tá no mar. Nossa, acertei uma conta. Eu tô feliz. Ganhei um. Tá o quê? É que eu fui desenhar uma planta, daí o que eu desenho? Um ovário. Muito bom. Muito bom. Calma, mas o que eu queria desenhar? Era isso aqui, ó. Que bizarro. Pois é. Cada um com suas habilidades artísticas. Habilidades. Ou falta delas. Olha isso aqui, velho. A gente tem um exército, mano. Não é um grupo de repente. Se alguém morrer, é porque se matou. Não, sinceramente. Ó. Mais duas pessoas, a gente forma um time de futebol. O quê? Quê? Quem que lutou contra o Cubo? Levanta a mão. Não, peraí. Você não lutou, não? Considerando Eu tava lutando. Você tava, porra. Considera o quê? Ser presa por ele? Não, é só matar ele. É, isso teoricamente foi o que revelou o Cubo e pra não matar nenhuma outra pessoa. E ajudar o amiguinho a não morrer. Como assim, não? É porque você... Não, é só o Cubo agora, não, gente. Não, mas é porque... Ele tava lá dentro. Ele usou umas vinhas pra puxar. Eu não lembro, gente. Fica depois só alguém morre lá. Eu tava ocupada demais conversando. É. Ele tá falando sobre os seus 8 looks restantes, assim, sabe? É verdade. Na real, eu acho que a única pessoa que não interagiu com o Cubo, de fato, foi o Tar. Sim. Foi. Foi. O restante, todo mundo interagiu mesmo. Tava na cena. É. Então tá. Então, ó. Gente, a gente vai ter uma hora pra jogar, né? 50 do cubo. Não, vai ser mesmo. Alguém dá pra colocar? A gente tava jogando Just Dance, 50 ele tava matando o cubo. Gente, vai ser só uma hora. Não, mas é só pelo XP, né? Fazer assim, dividir por... É que a gente já vai estar mais forte, essa uma hora vai ser tipo uma hora muito forte. Não. Sem contar que talvez ele suba de nível. Você bota muito fé na gente. Não, ela não viu a boca, né? Falta 5 de XP pra ela, velho. Mata o rato, velho. Mata o rato. Arruma um rato. Quem que espirrou? Ela é o povo. É. Não, mas talvez você suba de nível. É o jeito mais fácil de upar nessa parte. 6, 7. Rob devolve, é só pra pegar XP. Rob devolve. É. Ah, a Bibiante poderia fazer isso, assim, roubar e devolver. Tem um livro pra clériga de Tanatoda, licença. Talvez a Bibiante tenha feito certo em roubar o livro. Eu acho que eu fiz certo em roubar o livro. Se a gente tivesse com o livro agora, não estaríamos nessa situação. Se a gente tivesse com o livro agora, ele já tinha sacrificado todo mundo. Não, ele já tem alma podre aí com o livro. Ele não tem alma. Ele já é humilhante, ainda com o livro. Aranha. Ó, todo mundo tá envolvido. Então, 8 de novo. Tá gelado. A coca. Porque não tomaram aquela coca da semana passada? Eu só troquei. Catei a gelada pra gente tomar e joguei ela. Mas ela congelou? Não. Não sei. Tava de nada. No... Não, tem xarope, né? Amiga, a gente teve muito tempo bebida aquele dia. Eu não sei de nada. Não era pra mim. Ó, vamos lá. Quantos despejos? Eu falei, foi. Quem que lutou contra os goblins? Não, ela não. Não, eu quando eu acho que tava perdendo. Não, mas não, é outros goblins. Outros. Então anotem 25 pontos de experiência cada um. Nossa, mas onde é que anotou isso, Jeff? Cadê meu cantinho? Coloca um rascunho num cantinho aqui pra depois. Ah, eu vou pegar meu caderninho que eu guardo. Gente, teve quanta experiência da última vez? Tem zero anotações. Alguém tem um apontador? Como assim, Douglas? Traz você. Tava lá naquela planilha que eu trouxe na última vez. Quem que lutou contra o cubo gelatinoso? Todo mundo menos o Tar. Isso! 65 pontos de XP pra cada um. 25 mais 65. Caramba! Nossa, muito bom! 85 no total, meu Deus! Quem que lutou contra o cão infernal? Todo mundo. 90 de XP. Uhul! Quem que lutou contra a aranha? Todo mundo também. Mais 25. Eu tava querendo que ajudar ele, Tarko, né? Posso assistir? O Tarko perdeu todo o XP que ele ganhou. Quanto que é? 90, 25? Mas, isso, 90, 25. Mais 90, tá mais 25. Eu upei! Eu não sei como que eu faço pra subir. Sim. Evoluiu! Eu vou upar morto. Muito bom. Parabéns. Acabou? Eu vou fazer a soma aqui, peraí. Desculpa. Não, assim, ó. De participação geral, mais... 30 pontos pra cada um. Meu Deus do céu. Dá mais. Deixa eu tentar agora chegar as coisas belém. Específicas que aconteceu, as coisas diferentes. Sei lá, por que vocês merecem pontos de experiência? Por aguentar uma velha que falou que... Eu queria ressaltar o fato que o Marcos e o Tom saquearam o baú lá do cachorro e acharam as coisas. Nossa, mas que nobre de sua parte. Eu queria salientar que eu fui justamente como meu personagem teimoso e acreditando que ele estava certo o tempo todo. Sim. Isso não. Mas não isso é. Isso te matou. Não, mas eu fui muito fiel ao meu personagem. Assim, arriscou a vida pra seguir a interpretação. A minha iniciativa por arriscar minha vida pra tentar matar um outro personagem. A minha iniciativa é em pegar uma pedra e colocar na frente da porta pra não deixar ninguém entrar, ninguém sair. Falta 35 XP. Vai dar 35 XP pro terceiro nível. Sério? Quanto? É 600, né? Nossa, como que eu sei quando que eu upo, gente? Cuidado com a burra. Eu acho que tem uma eu e Ingrid tem uma mais livre deveria contar XP também, viu? Ah, não deve ser 600, não. Eu e Ingrid livre devia contar XP também. Quanto de XP que acrescenta? É, deve ser 900. 900. 900, então falta mais ainda. 900. Falta um bocadinho. Falta bastante ainda. Quanto que a gente ganhou? Eu entrei furtivo. Agora? 235, por enquanto. E salvei. Curei. Gente, me deixe. Salvei. 30. 30? Ok, todo mundo justificou alguma coisinha de legal que fez, né? É, quanto que ganha? Então, mais 25 pra cada um. Muito bom. Uhul. Eu até ganhei inspiração. Eu fiz outras coisas legais. A Vercelli passou uma barata na frente dela e ela pisou. É, 5, né? Mais 5 de amiga. Fala pro druida aí, ó. Matou o animal. Ela falou pra mim assim. E tá vendo? Ela falou pra mim assim. Aí ficou faltando 5 pra subir de XP. Eu falei, ficou. Apareceu uma barata na sua frente. Você faz, eu corro. Não. Sensata. Não. Alguém mas avisa... eu não sabia por que eu tava falando 7. Alguém avisa o druida que tem um animal mais sendo morto dois. Na mesa. Aí a barata upa, né? Amiga, barata. Quanto que precisa pra passar? 900. 900? Tá aí, pra ir pro nível 2. Não, não. 300. Nossa, falta só 75. Eu tenho 475. Quem mandou quanto eu jogaria? Mas alguém subiu do nível? Eu não sei quanto agora, que eu tinha antes. Esse é o problema. Eu acho que eu não sei meu quanto anterior. Porque se eu upei, eu... Depois, em casa, com calma, vou ver a gravação. Se eu ver mais alguma coisa interessante, eu vou ajudar adicional depois. Agora, tem um fator muito importante. O dado de vida deu 7. Meu HP máximo foi pro 21. Eu ganho esse ponto de vida no meio da zona. Eu continuo morto com ele. Continua com zero. Droga. Não, Jefferson, o melhor mesmo. Você tá morto. Você tá morto, pô. Ô, Jeff. O que aconteceu mesmo? Fica craca. Ela aumentou o ponto de vida máximo por conta do 5. Eu já não lembro mais. Mas eu acho que é mais ou menos essa faixa aí. É, foi isso que aconteceu comigo mesmo. Inclusive, ninguém quer me curar, não? Inclusive. Ô, me cura aqui também. Não. Eu não sei quanto que eu tive. Eu não sei quanto que eu tive. Ah, depende, né? Se esse cara quiser ficar brigando com as portas, em vez de... Quanto quebra, opa? 900. Nossa. Será que a gente consegue passar mais de uma sala 400, hoje? Hein? Então vamos iniciar aqui já. Correr o relógio. Toma. Vamos matar esqueletinho. Vamos matar esqueletinho. Spooky Scan Skeletor. Nossa, real, a gente tá na tumba da menina lá. Até que eu estou com a iniciativa, né? Porque os caras estão saindo da tumba. A gente pode pegar e só chegar. Opa, uma pedra. Pô, vocês não vão sair, né? Que o farol saiu. Gente, o negócio é todo mundo tacar uma cantada. Gente, é só um fraco pegar a pedra. Tentar conquistar ela. Pois é, e aí, dá um corredão ali. A gente vai embora. Você anda quantos quadrados? Tá ok. A gente vai deixar o XP assim pra trás. Vai deixar o XP pra trás. Nossa, a gente tem coisa nas trochas, né? Homem e mulher. Assim. Tem opção pra todo mundo ali. Quem olha, tem foto do tabuleiro? Mano, ela é uma vampira, ela não tem mais tato. Vampira. Você acha que vai seduzir ela? Olha, mas o amor vai no coração. Mas, a cada coisa coração. Que eu já vi nessa vida. Aquece a alma, aquela não tem. Alguém tem a você foto não vai do tocar tabuleiro? Música pra ela? Responder minhas anotações. Jeff, ninguém vai tocar música pra ela? Eu não trouxe meu ukulele. Eu achei que eu ia conseguir botar o ukulele? Eu tenho um ukulele. Você tem um ukulele? O que é um ukulele? É um violãozinho. 20 conto, Jeff. Deixa eu ver seu ukulele. Eu tenho só um surto de ação. Ó, coloca aqui de baixo. Ukulele, olá lá. Ukulele. Não, não, né? Esperem um pouquinho. Vamos passear. Mas falta uma parte lá agora do tabuleiro. Você fica descobrindo o lugar aí, ó. Não é pra descobrir mais não. A câmera é a câmera secreta, né? Onde a gente tá. É, a câmera é a sala da. Não, nem todo mundo tá lá. O que é isso daqui? A que câmera é a sala? Esse aqui, esse aqui é fora do ambiente. A gente tem que estar aqui, ó. E a leite tá fora. Sim. Eu tô fora. Mas na verdade isso, não é mais isso. Aí, né? Eu tô na caraca, porta, mas eu tô fora. Eu e a caraca tá aqui. Eu posso fechar a porta. Ah, tá na torre. Qual que é? Esse? Tá fora, tá fora. Aqui. Não, você tava na porta. A véia também não, tá. Sim, eu tô fora. A véia tá dentro. Eu tô na porta. Você tá dentro. Eu tô na porta. Você tava brigando com o cara lá dentro. Não, o cara saiu. Eu tava batendo. Ela saiu. Saiu todo mundo? Ela saiu fora da sala. Tem que desenhar a sala, não tem? Todo mundo fora da sala. A gente tem mais papel pra desenhar essa. Pode desenhar aqui na parte pode de trás. Desenhar aí. Com certeza. Tese, altar. Cadê a limpeza? Você acabou de ser movido para um ponto mais distante. Eu realmente estou aqui, né? Acabei ouvindo. Aí, ó. Tá carregando o tag. Eu acabei de falar que ele foi movido por um ponto Manchester dessa vez. Ô, oh, mano, o quadrado me deixou todo tiltado. Ó, desenhei. Copia esse octógono. Alguém não quer... Ai, Deus. Você desenhou um útero, eu vou fazer isso. Pô, eu sei quadrados, é só seguir quadrados. É, ela tá fazendo... Vai explodir, tá todo o seu conceito artístico, craque. Isso mesmo. Caralho, já tá errado. Oito. Tá errado já, ó. Uma vez eu assim. Virei pro Clebinho e falei assim: vocês entram numa dois? Sala octogonal. Ele falou aí, que calma era aí, pode desenhar um quadrado aqui? Acabou, um, dois, oh. Três. Octógono não tem desenhar. Não, oito horas, certo? Oito é três. Quantos vampiros que saíram da tumba? Só que vai ficar feio, né? São cinco vampiros e um esqueleto. Não, pera. É dois? Caralho! Eu acho. Tá errado, né? Tá faltando lá. Não, tá errado. Tá certo. Tá certo. Não, gente. Ó. Tá um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito. Mas não tem importância. Tá estranho ainda pra desenhar. É assim mesmo? É assim, mas tá feio. Mas aqui não tem mais? Amiga, não. É assim, mas tá feio. Amiga, só deixa. Tá certo. A gente vai desenhar. É um octógono, é isso que importa. A gente pode desenhar as tumbas também, porque dá pra usar. Não, dias, não sei nem se tem as tudo bem, se fica menor, ela tá com a distância mesmo. Ela tá com menos. Esse aqui é o quê? Vampira? Eu usei essa miniatura pra fazer um vampiro uma vez. E ganhei apelido. Ei, meu, passa esse corpo pra cá. Eu ouço vampiro, eu lembro daquele jogo bosta que a gente jogou na Game Night. Qual deles? Hoje ah, nossa, não, esse jogo foi horrível. Precisa dos minionzinhos agora. Até você admite que era um os jogo bosta. Mas é, um jogo bosta. A gente demorou meia hora só pra entender o jogo. Tá cheio da a gente demorou uma hora pra entender o jogo. A gente tava jogando ele errado. A gente não ia. É vampira? É vampira. É tudo minion. Mano, sério que esses bichos não vão correr da gente, mano? Olha o tanto de gente que tem nessa porra, velho. Deixa. Ô, oh, a gente realmente tá quase montando um time de futebol. É. Eles dois americano, né? Falta só uma pessoa. Não. Eles estão em formação mandada. Caramba, desenterrou. Dá né? pra ter um time de vôlei que? E os reservas. Que é? Pra você mandar. Ah, dá pra ter teia de areia. Já que tem que os templários. O quê? Os templários usaram. Formação mandada. Bebeu uma barata. O líder ficava sempre. Tinha a parte do leão, a parte do pássaro de fogo também. Não, eles andavam em círculo. Não, eles olhavam pros caras e falavam, não, Max, você não andava, o Dana é um burro. Não, mas eles andavam em círculo, tá bom? Eles andavam em círculo. Eles estavam andando assim. Sem sair do lugar. Isso é bullying, eu vou contar pra minha mãe. Não, isso é o Walking Dead que o cara aí sua mãe vai falar, eles têm razão. Porque eles andavam em círculo. Nossa, diz que minha mãe é... Ela pega e briga por eu estar fazendo ladino. É verdade. Ô, imagina então minha família religiosa. É o quê? Só mexendo com o diabo? Que mané? Que mané roubar o quê? Vai sacrificar é, o quê? Você tá adorando outro deus? Não pode! Você tá falando desse negócio do diabo? Teve uma história de uma galera que tava jogando na varanda da casa. Uma casa. E saia a veinha. Macumbeiro, saia do meu portão. Adorei. Tá com os nossos. Eu vou sacrificar. Ele que é o demônio, sacrifica aqui, ó. Porra, faço as três coisas. Aranha? Morto? É. Caralho, acho que fosse golfinho. É uma pulga. Ok. É que se eu for fazer do tamanho, ela ocupa um carrapatão. Tinha aparecido a vampirona. Eu só tava entendendo. Cinco esqueletinhos saindo de dentro do túmulo, dos túmulos. Cinco esqueletinhos. E ela tá puta da vida que vocês perturbaram o descanso dela. Antes de oi, qualquer coisa. Eu fecho a porta. Vamos todo mundo jogar iniciativa porque todo mundo vai querer agir. É. Eu quero saber quem vai agir primeiro e quem vai agir depois. Sim, eu quero agir primeiro. Fé, fé. Vamos com fé, hein? Vai com fé. Caralho, irmão. Joga com fé. 18. Tem 5. Tem que sobrar com o corpo. Destreza. Assim, só pra começar bem a sessão. 3, 6, 20. 3 da fraca. Nossa, eu gastei o 20 da iniciativa. 4. Tá, outro, tem que somar com a iniciativa. É mais? 10, né? 20 natural. Ah, gente, ninguém vai ter uma iniciativa maior que a minha. Mas eu sou destreza, soma essa porra aí, irmão. Tá bom. É, se eu tirar outro 20 no dado aqui, você dá. Tá pronto, filho. Não, tá bravo. Quem mais? 1, 2, 3, 5. 6. 6 da versão. 5. 5 da Adri. Nós três. Não, não faço o quê? É porque eu sou velho, né, velho? Eu não tenho pra quê. É que não tem pra quê. Quatro. Deixa eu bater. Eu vou mesmo ter que nossa, tira, eu e o corpo 4. Vocês estão no lixo de iniciativa, hein? Então, eu tirei 5, só que não. Vocês têm iniciativa. Quatro, e a craca 3. Vocês estão no lixo de iniciativa. Tem 9 ou 1. O Dolly não tem. Joga aí, Tar. Não, jogou. Ah, coitado, o que ele vai fazer? Joga, é isso! Chora! Rolar! 7, mas. Calma que ele pode morrer! Graças a Deus! Vai fazer um teste de. Não, graças ao diabo! Aumenta uma coisa, meu. Eu só tô paralisado! Joga sua vez, teste de morte! Ganha mais espaço de magia. Vai lá, hein? Vou jogar a iniciativa dos esqueletinhos. E vida também. Ixi. Quanto? 17. GG! Os bichos estão motivados, cara! Sim! Eles estão na raiva. Alguém vai ter que fechar a porta primeiro. Acorda alguém no susto assim. Deus, obviamente. Eles têm mais dois, 19. Nossa, nossa, eles movem antes de mim. Agora, tem que sair mais dois. A gente age junto, porque... Dois. Porra, 8. 16, ela tem mais 3. Vamos levar o cacete. A vampira chama Natasha. Vai. Realmente, vocês vieram de preto. É a cara da Claudia Hanna? Vai. Que bom que eu não fico sozinho, né? Caraca, manda aquele charme, assim. Vai, merda. Ok. Aquela piscada de olho só. Toma. Aquela horda de mortos-vivos se levanta dos seus túmulos e vai rápidos. Eita. Eles vão lá, você tem sangue na direção de vocês. Sky, o que você faz? Porta, porta. Você é X primeiro. Porta. Nossa, e agora? O que eu faço? Porta. Eu que pergunto, o que você faz? Sentar e chorar não é uma opção, tá? Ô, bom? Sky, eles estão dentro, a gente tá fora, tem uma porta. Não, isso é metade. Arrombaram a porta, você não lembra? Tiraram os preguinhos. Não, tiraram os preguinhos só. Não, mas fechar, é os preguinhos da barricada. É, não tirou, não tirei a porta, ela tava lacrada. Ataca e usa a escavação. Assim. É, exato. Fecha a porta. Eu posso. Quem que é essa pessoa aqui? Gil, você tá na droga. Nossa, quem que é este herege? É a craca. É a craca? É, é a craca. Eu posso mexer atrás da craca, ficar assim, sabe, meio de encosto e tacar uma flecha logo no primeiro, porque é a única coisa que eu faço. Pode. Pode. É, então depois fecha a porta. Depois fecha a porta. Depois fecha a porta. Eu vou ficar do lado deles. Ah, do lado do mané, fechou a porta. É muito bom ser segurando do taco. É porque eu sou burro. Ele vai ter um primeiro nível agora. Vamos, deixa eu começar. Não. Eu posso mandar não, então minha ação? Eu posso fazer isso que eles mandaram? Não sei. O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu quero correr. Assim, sabe? Beijo pra todo mundo. Realmente o Sky faria. É o que o Sky faria. Cadê o tesouro? Eu pego tudo e vou embora. É verdade, eu já peguei o tesouro. Sim, a gente o baú não tá viu com vocês. Então, o baú a gente não viu. Mas então, tem que abrir. A gente, não, a gente não precisa mais ficar aqui então, gente. Vamos todo mundo vazar. Mas a gente precisa abrir pra pegar as coisas do baú. Não, você é acha o baú. Primeiro a gente tem que matar essas criaturas. Vamos matar tudo. Independente da ação dele agora. Tá bom, eu quero lá fechar a porta, colocar a tranca mó delicadamente e daí voltar pra trás da craca. Que ela tá mudando por mim. Nossa, tá certo. Estratégia, ué. O tanque do grupo. A gente pode. Não faço. Posso fazer aqui uma portinha? Não. Pode, tá, vou fazer uma portinha. Tem permissão. Você não tinha que ter um corredor? Sim, eu tava aqui. Tem, amigo, tem. Tem, eu tenho um nó. 6 quadrados, você chega lá, fecha. Amigo, dá. Nossa, velho, você anda 3 quadrados, fecha. E daí eu. Não, eu consegui ir pra mais. Não, você não consegue. Não, filho, se controla. Consegue. Até consegue se usar ação bônus. Sim, a ação bônus vai vir pra cá. Às vezes eu posso. 1, 2, 3, 4, eu posso. É isso. Okay. Fiquei atrás do nosso querido Bruno. Fecha a porta. Tá, muito bem. Fechou a porta? Fechei a porta, tá bom? Fechou a porta. Fechei. Por que eu tirei? Não colocou barreira, né? Tá tipo. Eu lembrei daquele filme não do baixo. Barreira. Não tem barreira. Tirar os pregos, gente. Eu não sou um marceneiro, eu sou um ladino. Bom, não é Fortnite essa porra aqui. Gente. Você poderia tentar trancar a porta, gente. Ela não tava trancada, só tava fechada. Você é rogue, né, velho? Você sabe ainda fazer assim, lockpick, é o contrário. Foi boa, foi boa, foi boa. Mais um de inteligência, não dá. Tem pra eles, vamos lá. Os esqueletos. Esse primeiro esqueleto, ele gasta a interação dele pra abrir a porta. É sério isso? Nossa, não, realmente pra vocês. Ele gasta também um quadrado de movimento. Gasta um quadrado de movimento pra chegar lá. Sim. Abre a porta. Ok, ele tem mais cinco quadrados pra se mover então. Ainda. Gente, a gente morreu tudo. Quem tá imediatamente na frente do esqueletão? Craca. A craca. Ele abre a porta e já pula. Né? E ele tá dessa forma que eles estão, ó. Todos carcomidos, armados de espada, escudo e enferrujados. E ninguém, disse? Ninguém me curou. Só isso que eu tenho pra dizer. Nossa, não, gente, ele chega pra porta. Você sem curar também. Tá pula com a espada com os outros quatro, eles vão saindo atrás dele e vão se distribuindo. Vai um lá no Fenharel. Calma aí. Não, mas não, calma aí, tem que contar primeiro. Um, eles andam quantos? 6 quadrados. Um, não, mas o cara dois... vai. Quem está vindo pra cá? É. É só ir reto. Um, dois, três. O Ferrarão não tá ali do eu lado? Eu tô aqui, ó. É isso aí, vamos ver no Ferrarão. É. Dificuldade, velho. Vamos cada vez mais triste. Um vai lá no... Quem que tá com as duas faquinhas pra cima? Eu. Um vai na Berserk. Que acabou dois, de sair do stand-by, que vai passar ali. Colocou uma estou aqui. É, o outro, ele vai ali na Veca Kética. Eu. Aqui? Na Adria. Mas ele chega. Ele não ele pode usar o ação dele. Um, dois, três, quatro... 5, 6. Uou! Vaca! E o último vai lá na. Quem que é? A ruiva ali. A Ygritte. A Ygritte. Gente, não, legal que todo mundo fez um triângulo. Eu morri. É a primeira patente. 3, 4, 5. Aqui. 5? É. Só 5? É, 5 aqui. Chegou? Chegou, tá no triângulo. Ótimo, no triângulo maravilha, novo. Maravilha. Legal, eles não têm vantagem contra ninguém. Não tem vantagem contra ninguém. Se vocês têm. Não, a vampira não saindo com muita de duas. É, a gente fecha a porta de novo com o corpo deles. Agora, tranca dessa vez, tá bom? Tranca. Por um momento a gente estava jogando dama, mano. É a vampirona. Vampiro. Ela vai sair lá dentro também? Vê a chuva forte, adeus. Purple. É aquele K-pop lá. You better run, run. Ela sai de lá de dentro. É muito bom, é muito bom. Ela fica frente a frente com a craca. Por quê? Ela já tem o. Ela fica atrás do esqueleto. Ela fica olhando. Ela fica olhando com seus olhos assim. Cara. Puta, joga à vontade. Nossa! Não, agora que prestar meu descanso. Mas nem fui eu. Matius. E fica assim, Matius. Fica só esquerando assim você. Tá bom. Tá, vamos lá. Primeiro os esqueletinhos. Vamos fazer um teste de vontade. Primeiro os esqueletinhos. Fudeu. Você tá ali do meu lado. Primeiro os esqueletinhos. Tem um esqueleto batendo na craca. Que ele tirou um crítico. Puta, que caralho, vou ler a craca. A cara da gente. É o esqueletinho. A craca tá do lado. Ele tem na versão. Quem deu? Que tirou. Tenho mais. Mais 4. 16, você acerta? Vê sua classe de armadura. Vê sua classe de armadura. Acerta? Tá. Show de bola. Tem um esqueletinho que tá batendo na Adria. E ele tirou um 19 no dado, acho que ele acerta, né? Nossa! Não é a Adria. É a Adria. Você veio pra presenciar nossa bolacha. A Adria é a arca da bolacha. Tem um esqueletinho batendo no Fenharel, vai ser outro crítico aqui, ó. Uia. Não, mas quase não foi. Não foi, foi um 17 só, com mais 4. Mano, esse esqueleto é muito motivado. Ele acerta. Vocês acordaram ele. Você não quer trocar de dado, não? Não, troca de dado aqui, vamos. Você experimentou acordar o Montanha, é a mesma coisa. Acertou. Acertou todos, mano. Todos. Ainda bem que eu fiz outra pra bom, dano de esqueleto. 7d10. Eu vou poder jogar não, de baralho finalmente. 7d10 eu posso ir matando todo mundo vai embora. 20 personagens. E assim acaba o conto de tormento. Todo mundo morreu. Acho que foi eu, a gente subir a escada e ir embora. No final, o Dolly era o único que sobreviveu. É, ele vai sair do veneno e não vai perceber que ele tá lá e vai ficar quietinho. Vamos lá, então. Imóvel. Perde 4 pontos de vida. Caraca, quanto você tem de vida? Só por curiosidade. 16. Ah, então você tá viva. Fenharel. Perde 6 pontos de vida. 6? 6. Ygritte. Perde 6 pontos de vida. 6. Eu 4, que dor. Adria. Perde 7 pontos de vida. Não, suave. Ele já morreu. Eu tô com 11. Perde 7, eu tô com 3. Perde 8 pontos de vida. Nossa, mano, eu tô com 11. Você subiu o seu nível, não, né? Você falou que subiu. Você ganha pontos de vida extras. Tá. Joga um D8. Quanto? Joga um D8. Joga um D8. Pra ver quanto de. E soma a sua. Você vai somar seu bônus de constituição. Manda aquele 8. 7. 7. Quanto você tem de constituição? 4. Eu tenho 4. Tem mais 4. Mais 11. Então, mais 11 pontos de vida. Tá com 22, amiga. Agora não mais. É, amiga, não. Você é o mas voltando pro que eu já... Vida máxima. Ou do que eu já tenho. Vida máxima. Eu 18, ela colocou na Constituição. 12 mais 11. 23. 23, ela queria sobreviver, né, gente? 22. Menos 8, né? Ok, menos 8 já. Tá todo mundo bem. 14. Todo mundo tomou dano aí? Sim. Todo mundo tomou dano. Que mano, eu tenho é que fugir, velho. Um menos toque desse esqueleto, eu morro. Não tem? Não, eu vou embora. Eu vou embora. Juntar com esses jovens pra quê, né? Esse escolhido que se foda. Descobri que ele é escolhido errado aí. Deixa o esqueleto cuidar do negócio aí. Tá aqui, ô, craca. A única vantagem que eu tenho na vida é que meu bastão ainda tá mágico. Ainda pelo menos você tem vontade, a gente vai descobrir se eu tenho. Eu não tenho. Craca, você vai jogar pra mim um teste de resistência de sabedoria. Ah! Não! Gente, a craca virou inimiga, eu vou ter que matar ele e roubar os 8 looks restantes. Putz! Ela te não me diga seis. Que você. Show! Tá, só. Tá, é. Show! Craca, ó, amigo. Tá bom. Show! Show! O mago fujão tá perto? Tá do meu lado. O foda que não tem teleporte. Show. Ainda não. Sério que vai ser o PT Kill assim? Sério que a gente vai ter que matar a craca agora? Não, calma, não sobe pra quem essa coisa. Pode ser pra outra coisa. Ela fica olhando. Amiga, aquele que eu mostrei pra você é a mesma coisa. Tá te dando uma raiva, você olha assim do lado pra eles, né? Essa gente nojenta, asquerosa, que tá te irritando. Tá lhe devendo uma fazenda. Tá te devendo uma fazenda. A gente pagou um mês de salário até agora. Me xingou. Eu tô parado. Tá sangue dando um óleo dessa gente. Você fica possessa, querendo matar todo mundo. Eu tô mesmo. Ok, Vipinante, você. Ok, Vipinante. Tá, é, eu largo o tarco no chão. Toma dano de queda? Morreu? Morreu? Devagar. Ó, de tá na hora de sacrifícios completar. É, até onde eu sei, você tinha umas poções aí. O olho do Tark só tá assim, ó. Tentando me expressar. Mas com esse daqui. Você tem vantagem pra atacar o cobra nos dois. Mas aí a gente tem vantagem pra atacar. Tá, calma aí. Exatamente, bloqueia dois, é muito bom. É, calma aí, gente. Calma aí. Calma aí, gente. Calma. Quantos quadrados eu consigo bloquear também? Peraí, você vai atacar e deixar eu sem proteção com alguém querendo muito me sacrificar dentro da sombra. Se você não tinha antes que, eu ta... que o Purple mata. Cara, eu de não ligo vida, se ele vai matar. Foda-se ele. Foda-se. Tá, obrigada. Foda-se, XP. Tem quanto de vida? Tá. Aí eu vou dar um... Hadouken. Sempre preciso. Eu nunca lembro o nome desse ataque, gente, mas é um ataque lá, corpo a corpo, direto. Pá, pá. Pontinhos de ki, alguma coisa assim? Não tenho pontinhos de ki, não. Joga com vantagem, tá? De repente, pode jogar. O ideal é tentar dois acertar dados. A vampira, assim. Você quer pra... ter o que você foi? Você tá ali no meio dos escuros. Sei. Tá, 18 mais 2, 20. Acertou. É. Ainda bem. Esqueleto tem CA baixinho. Aí o CA dele é 25, sabe? Pode jogar o dano? Pode jogar. Manda aquele. 3. É 3 mais... Seu modificador de destreza. É o socão ou... Força. É o socão. É o socão? É 3 mais 4, que dá... 7. 7. 7, ó. Eu ataco esse daqui, ó. O que vocês veem é o seguinte. Os esqueletos saem de lá com sangue nos olhos, literalmente. Tá? E vamos meter espada em vocês, fica enferrujado, vai dando tétano. Vampiante dá a volta por trás do esqueleto, flanqueando com a Ada e pô, mete um gancho assim no meio das costelas do esqueleto, voa metade do tórax dele pra fora já. Muito bom, muito bom. Beleza, beleza, beleza. Aí eu vou usar a minha sabona pra atacar esse daqui. Ok. A vampira de repente tá me hipnotizando, mas assim, já também. Também, né? Ah, não sei, porque a craca agora é aliada dos caras. Mas a Vercelli tá aqui. Pode jogar com vantagem. A Vercelli tá aqui. Ninguém não sabe se essa cara só deu um de dano. Tá, 17 mais 2, 19. 19, acertou. Deus. Por favor, completa esse ritual. Chega é um D4 agora, só que sem o acréscimo, né? Sem acrescentar. Um. Boa. Que a vida é assim. Fez uma cosquinha nas costelas dele. Pera, aí eu vim daqui, né? Eu tava aqui. Um, dois, três, quatro. Eu andei. Alguém fez conta? Deu quatro quadrados. Andou quatro. Mais quatro. Você anda. Oito? Oito. Não, eu ando. Não, eu tenho não, deslocamento de 12, eu ando 12 8. Falta mais quatro. Se você sair, eles vão te bater. É, não pode. Eu gosto. Se você ação bônus, você não pode desengajar. Não, eu não podia. Desengajar é ação bônus. Ué, arrisca tomar um ataque. Dois ataques? Sim, dois esqueletos? Não. Só o Ladino que pode desengajar com um parcial. Pode hackear meu WhatsApp. E o Ladino tá o quê? Atrás do bruxão. Eu de proteína. Eu já fiz a minha salada. Se você garantir que você mata, eu ajudo no saco. Mas eu queria que eu faço o símbolo. Eu mudei as tracas. Tô sem referência. Eu acho que é isso. Não tem muito. É isso? Vai ficar pra aí mesmo? Eu vou só aqui, aqui assim, só virar aqui. Pra não tomar backstab. Ela, tá ela ficou no meio dos quatro quadrados. Nem todo quadrado céu. Eu vou só me encolher. É, eu vou redar. Posição fetal. Certo, Bipiante. Quando você dá aquele socão nos dois, que né, o segundo só dá um raspãozinho assim, quebra só uma costela e sai voando. Os dois eles voltam que pra você imediatamente. Beleza, tudo aponta as espadas assim, os olhos deles brilhando vermelho dentro da orbe escura deles. Tá, obrigada. Assim, é meio óbvio que você tem que fazer, amiga. Tá, assim. É braço de Adar. Bom, seria bem... Não. Ah, eu quero fazer um teste de história. Mesmo que eu não vá interagir, eu tô tendo noção de tudo que tá acontecendo. Certo, você tá paralisado, só você não tá consciente. Sim, então eu quero fazer um teste de história pra entender se eu conheço alguma coisa sobre vampiros e como derrotar esqueletos. Certo. 20! Conhece bastante. Ajuda! Sim. É 20 mais 24. Não tá. Ela tá. Tá flanqueando comigo? Ele tá na minha frente. Esse daqui, filho. Por que flanqueando? É só quando tá tipo os dois. Tipo... Então ela pode mover. Pode mover, exato. Zigzagum, hein, cara. Nossa, você não vai falar pra gente. Melhor porque eu. É, eu sei como o Jeff é malvado que a gente. Porque não tem como. Ela sofre com mas isso. Mas a gente também sabe os personagens, não. É, mas. Mas as pessoas aqui não estão sabendo. Meta jogo acontece, disso, mãe. Ah, as pessoas, vírgula, tá? Eu interpreto muito bem. Nem podia ser útil só nessa informação, né, pra gente. Não, foi ele totalmente ele inútil. Ele pode virar bruxo por um segundo, usar prestidigitação e depois voltar a morrer? Não. Não, eu posso matar ele e falar com a Chateran passar pra mim, mas... Justo. Olha, eu apoio. Não, eu apoio, você falar pra Chateran, mata todo mundo. Chateran. E daí a Chateran. É a Chateran, né? Daqui a pouco a gente vai estar cantando a CNR, mas... Junto com o CNR. Eu acho que a Chateran, ele tem um turbante magnético. Ah, eu acho que eu peguei aquele knife espacial, porque... Ele é um corruptor. Ele é um corruptor. Ah. Demônio! Quando que a gente vai começar a ver os Digim? Olha! Cara, os Kishin, é o quê? Megazord? Não, são os gênios de lâmpada e flauta. Não, isso daí é com aquele cara aí. Tem uma galera aqui. Meio que... É, Academia Arcana, tem gênios, A sereia. É, balãozinho. Derreta que o tanto quanto eles, tá? Aqueles já estão. Tem carregador. Enciclopédia. Um presente para o senhor. Tá. O dele é do Samsung, amiga. Eu não sou um putz cacá. Você pode, no máximo, nessa situação, emitir gemidos. O quê? É que ele tá paralisado, amigo. Jimmy Morse! Vamos lá. Ingrid. Vai lá, Ingrid. Mas agora não tem como você matar mais ninguém. Como assim? Continua, vai. Eu vou tirar de dentro da minha mochila um símbolo sagrado de Camus. É um medalhão com uma pena e um pergaminho desenhado. Eu vou erguer ele pra cima e vou dizer... Pelas bênçãos concedidas a mim por Tanato, deusa do conhecimento, eu ordeno que se afastem de nós, criaturas antinaturais, Tava tão bonito, gente. Quebra o equilíbrio entre a vida e a morte. Esmalta! Ai! Inspiração mais 10 de XP pra você. Nossa. Olha só. Ó, você vê. Roleplay. Tá, e aí assim, ó. Cada vampiro, cada morto-vivo, que esteja até 9 metros de você, ou seja, todos, vai fazer um teste de resistência de sabedoria. E se a criatura falhar, ela ficará com medo de você durante um minuto, ou até receber dano. Ô, a gente vai embora, hein? Esse um minuto dá pra pegar as coisas, ela tá fraca. Todo o deslocamento dela pra se mover o mais longe de você possível. Não pode se mover voluntariamente na sua direção. Isso não, seria voltar pra tumba, pra dentro da própria cripta. Não pode, não poderá fazer reações. E como então ações, ela só poderá escapar de você. Não, tem que fazer o teste dentro deles. Não, mas vai dar certo, sim. Eu confio na nossa clériga. Eu ainda não terminei minhas ações. Eu vou chegar na porta de novo. Vou rolar minha sabedoria aqui primeiro, pra melhorar tudo mesmo. O esqueletinho que tá logo ali do lado da Ygritte. Valeu. Corre, negada! O esqueleto que tá de frente com o Fenrarão. Nossa! Opa! É 13, né? Opa! É 13? Desgramada. Falhou. O esqueleto que tá de frente com a craca. Falhou também. Óbvio que o que vai estar tá na minha frente. Não, gente, é pra isso que a gente tem que ficar no time. A dificuldade pra resistir é isso. É o importante. Mais um modificador de proficiência. No nível que vocês estão é 2 pra todo mundo. Mais o seu modificador de sabedoria, que é mais 3. Então, 10, 13. O esqueleto que tá de frente com a Versailles. Até agora ele ganhou. Isso passou. Opa! Marcelo, tchau. Que tá do da Marcelo ali. Não passou, graças a Deus. Corre, negada. Só um esqueletinho vai ficar. E a vampira? E a vampira? Batem. E a vampira? A vampira que é o mais importante. Então, é o que me interessa, 2. É trancar ela lá dentro, gente. Ela vai tirar um e ela vai... E ela passou. E ela passa. Ela era muito sábia, ela tava discussando muito tempo. A vampira, na real, era irmã do druida. É verdade. Oh, meu Deus, quanto tempo que eu não te vejo, prima? Você me trancou. O sarau é automático. Eu tô brava com você, viu? Ele sempre tem livro. Ó, olhar e chorar. Pois esse é meu ouvinte. Pode lidar, você pode. 14. Passou. A vampirona resistiu também. Caralho. Então esse e essa resistiu. Esses dois quatro correram. Os esqueletos, na hora que você aponta o símbolo sagrado da tua, assim, ele começa a brilhar, emitir um brilho dourado. Os esqueletos vão se encolhendo assim, se protegendo com os cacos do escudo que eles têm, e vão se encolhendo e recuando para trás, se afastando de você. Tá? O outro, que tá ali atrás da craca, nem percebeu você, não tá nem dando bola para você. Ele continua ali firme e forte, querendo matar a Versailles a todo custo. A vampira, ela olha você fazendo isso, ela se encolhe com o brilho sagrado que você emana, né? Olha pra você e fala, desgraçada, eu vou matá-la primeiro. Todo mundo ataca o outro. Mate-a, minha escrava, mate-a. Agora a gente ataca com vantagem. Bom, isso foi sua ação. Você pode se mover, você pode fazer ações bônus. Posso falar? Pode falar à vontade. Então eu vou gritar pra todo mundo. Quem correr, deixa, caralho! Dorrela! E eu tenho 9 de deslocamento. Legal pra combater. Ela toda magnífica, né? Empoderada. Quem correr, deixa. Gente, mas eu acho que a gente tá esquecendo de uma coisa muito importante. Super eu tenho corrida. 9. Easy. É um e-mail, né? São 6, então. São 6 quadradinhos. Ela tá. É, são 6 quadradinhos. Eu vou vir pra cá. Do meu ladinho. 2, 4. Eu vou tomar muito no meu quanto na linha. 6. Ah, ataque de oportunidade. Ele não pode fazer. Ele não pode fazer a reação. Ele está chuchitadinho. Ele só tá. Por que você fugiu? Vai dar mais espaço pra ele. Eu preciso do livro de feitiços. Você vai atacar todo mundo. Não. Enquanto ela estiver no campo de visão deles, eles são obrigados a fugir. Ah, tá. É o campo de visão. Pensei que era tipo 9 metros. Não. Próximo. fila. Eles são afetados até 9 metros. Você depois que afetou, contra... não importa mais. Ah, alguém agora enxergando a velha. Como é que eu descubro os truques? Ok, encerrou a Ingrid. Como é que eu descubro quais são os meus truques? São bons pra alguma quais coisa? São os seus truques? Você tem que lembrar, né? Você consegue segurar. Só que eu não marquei quais que eram. Você tem o cordão mágico, que eu mais alguma coisa. Não é uma magia. Pode ser uma magia de 100 pontos, se quiser. Me cura! Onde é que eu vejo? Tem algum livro que eu consigo? Não tem uma preparada, magia de São Bônus. Peraí, cadê? Falando de cura, magia de São Bônus. Olha isso que eu tenho preparada, galera. Você não tem mais palavra de cura, não. Ai, cara. Cura craca seria uma boa agora, pra ela ficar na farinha de novo? Você me chamou de crown várias vezes. A gente falou sobre vestidos várias vezes. Não tem? Ok, que pena. Que pena. Que abraço. Que pena, amor. Não vai não. Não, os quatro sensatos vão resistir. Depois da Ygritte. Versace. É, ele tá na minha frente, né? Você não tem como jogar um rajado. Ok. A rajada queima a roupa. É o quatro. Deveria dar mais dano. Né? É destreza? Deveria dar mais dano. Hã? É destreza. Não. Não, é... Carisma. É 5 pra onde? É 5 dela. Errou. Nossa. 3, mas... Você pode anotar 8. Aqui se você quiser. Amiga, você tem uma inspiração? Tenho, eu vou usar uma inspiração. Isso, então se você somar 2, mais modificador de carisma, mais 5, com dado. E vai jogar 2 dados. A gente não vai entrar lá mesmo. Pode jogar mais um dado. Pode jogar mais um. Joga outro. Aonde você quer? Outro. É, joga outro. Quando você acha que vai passar. 18. Joga onde você acha que vai passar. Falei que seria. Apaga a inspiração ali, peraí. Oi? Na minha ação, vontade, na hora de lutar. Não, deixa o sacrifício acontecer, vai dar bom, gente. Melhor a gente chamar. Corre! Quanto deu? Não, eu não tô sendo preconceituoso, eu só queria me azar. E o esqueleto que tá na sua frente? Isso. A gente enchei na cabeça depois. A gente já sabe. É o que tá acordado. A gente podia te deixar pra trás. É o que tá acordado, né? Graças a Deus. Quanto que é o dano? É um D8. Não, é um D10. Não, ele tirou. Acertou. Eu acertei. Ele tirou um D10? Um D10. 3. 3. Mas. Não soma. Não. A não ser se ela pegar. É que ela não upou o personagem dela, né? É. É, se você pegar o explosão agonizante, você soma seu modificador de sabedoria. É. Sabedoria não. Carisma. Não, carisma. É que tô pensando na craca. Então sabedoria. Ok, o que mais você vai fazer? Só isso? Aí eu... Você pode tentar se mover, se você falaria. É, eu vou tentar esse mover. Esse aí que tá de frente com você, ele ainda pode te atacar. Ele pode gastar a ação dele pra tentar te acertar. Não, o outro que tá do lado já não. Uhum. Ele tá com medo da Ygritte. Eu não posso usar magia de novo agora. Não. Tá, eu vou correr. Não, amiga. Não, calma. Na não, verdade, mas... você poderia usar magia de ação bônus. De ação bônus? Você tem alguma? Tem alguma de bruxa de ação bônus? Pois não, não sei, eu vou falar se for. É. Só olha aqui, ó. E de segundo? Ela tá no segundo nível já, né? Ela tem que escolher. É, só que eu preparei. Você escolheu uma magia e duas invocações místicas pra você. Depois a gente vai fazer. Você vai escolher uma magia e duas invocações místicas pra você. Aham, tá. Amiga. É que eu preparei do primeiro nível as magias. Sim. Vai ficar em mesmo? Vai se mover? Vai correr? Eu posso, sei lá, dar uma ação com alguma arma? Não. Não. Eu vou ficar aí. Você poderia sacar uma arma, por exemplo, mas não atacar com ela, porque você atacar é ação, você usou ação pra fazer a magia. Então eu saco a minha mini besta. Ok. Minha mini besta? Mini besta. É, é um mini coitado. Vai ficar aí ou vai se deslocar? Eu fico. Ok. Tal. É um risco. Ou toma um ataque agora ou depois, né? Então. Não, é, eu prefiro tomar depois. Né? Eu prefiro não tomar ataque. Temos aqui o cara só ia destrancar da porta. Vamos lá. Purple ou Adria? Quem vai primeiro? As idosas primeiro. Tirem no empolpar. Purple. Não. Vem cá, só não. Vai. Já deu uma vez pra idosa. Pode ir se você quiser. É que realmente posso fechar ali com chave de ouro, como dizia Merlin Purple. Mano, ele vai matar. Como dizia Merlin Purple, ele cita a si próprio. Então, eu tenho que descobrir o que é truque, meu, porque eu quero saber se. Porque eu não tenho mais magia, porque eu já usei as do dia. Certo. Você tem certeza, você tem bordão mágico. Sim, eu tenho certeza. Eu acho que guia é outra magia que outro truque que eu tenho. Mão guia. Mão guia. Mão guia. Mão guia. Você tem uma quantidade de dados ou você conhece todos? Não. Eu conheço todos. Só que os truques não. Não? Truques. A magia? Os truques são acho que 3. 2. Pra 2. Já são 2. 2 é 2. É. Você não lembra os seus truques? Eu sei o que eu tenho de magia em geral, mas eu não sei qual deles que é. Não, o truque tá, não, sempre, o truque tá sempre preparado. Então, mas eu sei, ó. Tenho bordão, guia, curar fermento, alguma coisa que tá ilegível, palavra de cura. Alguma coisa que tá ilegível. É que é uma foto da minha letra. Eu sou bom com egípcio. Eu sou bom com egípcio. Bordão, guia, curar ferimentos. É essa mesmo que tá ilegível. É o que tá ilegível, curar ferimentos. É, você tem agora pra usar é bordão e guia. É, só. Porque curar ferimentos é nível 1. É nível 1. Então é bordão e guia. Não, não é truque. É magia. Não é truque. Ele não tem mais lote de magia pra ele. É. Você pode usar bordão. Bordão já tá usando. Vocês querem começar a quebrar regras já? É, vocês já estão à vontade com as regras? Eu tô à vontade. Eu gosto de regras. Ah, Vocês querem começar a quebrar regras já? Nem sei como quebrar essas regras. Então, você com o machado. Com o machado você quebra a regra. Olha. Ela quebra o livro. Vamos criar uma regra caseira agora então. Show. As magias que vocês fazem, os poderes que vocês usam, tá? Vocês conseguem usar uma certa quantidade de vezes por dia, por descanso, sei lá, sem exaurir seus corpos. Muito bem. Tá? Porém, se vocês quiserem, vocês podem fazer um esforço extra para usar alguma coisa novamente e exaurir os seus corpos. Já tomar dano. O custo disso vai ganhar você ganhar um nível de exaustão. Por exemplo, você não tem mais slot de primeiro nível. É. Você pode ganhar um nível de exaustão. É fazer um esforço hercúleo pra fazer uma magia de primeiro nível que você não tem. Exaustão diminui o deslocamento. Não, acho que eu vou fugir. Não. Exaustão? Você não pode correr, né? Você joga com desvantagens. O segundo já é ataque, depois... Olha, como eu tô com conta de vida, acho que eu só vou meter o vaso. Primeiro nível de exaustão. Quando vocês tiverem um nível de exaustão, todo teste de habilidade que vocês fizerem é com desvantagem. Ah, vou fazer um teste de força para abrir a porta ali. Com desvantagem. Segundo nível de exaustão, o deslocamento cai pela metade. Você começa a andar lerdão. Terceiro nível de exaustão, desvantagem em tudo. Já foi, já tirou. Já. Quarto nível de exaustão, seus pontos de vida máximo caem pela metade. Nossa. Quinto nível de exaustão, seu deslocamento reduz a zero. E exaustão se cura dormindo? Seis níveis de exaustão já era. Descanso. Morto. Cura dormindo. Tem aqui, gente, não sei. Tem na ficha. Então você consegue curar todos de uma vez? Só tô com 3 por dia. Por dia. Dá pra curar mais usando magias que vocês ainda não têm acesso. Tipo restauração. E aí, Adri? Então, como eu tô com 4 de vida, né? Acho que a opção mais sábia é tipo ir mais longe, né? Da luta. Ok. A vida é de boa. Aham. Recebi 7, tô com 4. Acho que eu vou mover pra cá. Pena que ele não pode pra cá. Pra ficar entre o Tarco e o Purple. Ok. O Purple quer ser o protegido. É. Tristemente. Ok, deslocamento show. Só ação. Você, mas... Não tem mais flecha aí? Não tem flecha. Devia estar começando a andar. Raio de gelo? O quê? Outra vez, gente. O deslocamento da bruxona? Que bruxona? Tá falando dela? Não, a vampirona. O deslocamento dela? Não sei. Pergunta pro mestre, pra você ver o livro também. Quer ver, ó? Aqui, ó. Se eu tenho medicina, posso tentar curar o Tarco? Você pode subir um ponto de vida do Tarco. É, você pode restaurar um ponto de vida dele. Dele. Mas aí ele pode fazer como se tivesse tudo normal. Se eu tenho medicina, posso curar ele? Um ponto de vida? Pode, vou jogar um teste, dificuldade... Do Tarco, 22. 15. Não, 10 a dificuldade e ele recupera um ponto de vida. Mas aí ele volta na conta. Tá aí, eu tenho mais 6. Mais não, ele ainda tá amarrado pelas teias de aranha no chão. Mais 6? Nossa, tem essa ainda! Só fica cada vez pior quando a gente tem que. Tá, eu tirei 8, mas eu tenho mais 6 do lado de medicina. Eu tirei 14? Sim. Então passou. Passou. Então ele tá com o juízo agora. Então, yes. Então, isso que dá ser caridoso, deixar as velhas aí na frente, elas vai lá e o quê? Te fode. Não está mais com 0,26. E é por isso que quando você fode, você sempre... Dependendo do drama que ela causar, eu vou cair dentro. Eu tenho que ser legal. Consegui nem isso. Ainda bem que eu sou alguém, não dá pra você. Você vem a velha. A velha. Eu vou na sua frente. Graças a Deus. Você vem a elfa, né? Saindo, se afastando dos esqueletos, indo na direção do Tarco que tá caindo, tá? Ela começa a palpar o peito do Tarco, assim, tudo coberto de teias de aranha. Ela faz alguma coisa, e vocês veem ela pressionando o buraco, assim, do externo do peito do Tarco. E o vilão só... Ele começa a respirar. Muito obrigada. Com maior facilidade. Já sei quem eu vou matar primeiro. Gente, que primeiro o bruxo. Eles só gostam de falar? Você continua paralisado. Mas ele pode falar? Hã? Mas ele pode falar? Não, ele tá paralisado. Eita, Jesus. Tristeza. É, tem que esperar os turnos do outro lado. Agora eu acho com você. Ela não tem coisa de cura. Eu não vou curar ele. Eu não vou curar você. Simples assim. Bom. Não vou curar. Ok. Depois da Adria. Purple. Eu viro ali pra druida. Grito, esses novos membros não prestam pra nada. Também acho. Eu venho aqui, dou um mandadinho. Estou gastando minha inspiração. Obrigado. Inspiração geme. Inspiração na foi uma expiração, na verdade. Não, melhor é o bárbaro da Anaquara que ele fala. Vou entrar em fúria. Então faz o roleplay. Tá sentindo prazer, né? Igual eu tô puto. Tô muito puto. Eu estou atacando esse esqueleto que... Ele tá dormindo. Não ataca ele, só que é o da frente. Tá, não, o esqueleto tava suave batendo. Ok, tá batendo na Versailles. O esqueleto tava suave. Opa, a Versailles tá na frente, ela vai pode atrapalhá-lo. Pode me atrapalhar. Sim. Pode atingir ela. Pode acertar. Pode atingir. Ela está fornecendo meia cobertura para o esqueleto. Você pode se deslocar, né? A armadura dele sobe 2 pontos com isso. Ah. Você pode se deslocar. Gente, mas cadê o rolê? Se você errar, você pode acertá-la. Ok, então eu estou me deslocando para cá. Um, dois, não. Em três. Um, dois, três. Para três. Quatro. Ok. Agora você tem... Agora o esqueleto que está atrás está dando cobertura. Mas caralho, irmão. Puxa, que você tava você tava aqui, ó. Você tava aqui. E aí ele que tá parado, ele pode agir e matar você. Não, eu vou ficar muito próximo. Ó, não, se você bem, ficar aí... Vai ficar muito próximo. Se você errar o ataque, você pode acertar a Versailles. Não tem problema não, se mano. Se você for pro outro lado do setup, se você errar o esqueleto de trás, pode acertar o da frente. Ainda. Nesse caso tem que acertar. Mas ele era craque, a Versailles. Mesmo que você tire dois, um aí, você pode acertar com nossa, três. Nossa, você não tinha o Sleep lá? O não. Nice Dreams? Eu tenho ainda. Então, faz e a morto dorme? Não, mas a craque não dorme. Quando você pode andar? A craque dorme? É. Isso. Eu posso dar uma inspiração na inspiração? A craque dorme. Pode. Então se der ruim, eu posso... Não, não. Ah, não. Eu não. Tu tem que ser agora. Se tiver sem inspiração, você pode dar inspiração pra ah. Não, a inspiração... Um, dois, três... Hã? 4. Aí tem eu e 5. Aqui pela parede. Aí tem eu. Elfo. Não, tô aqui no celular. Elfo. Agora. Dá ou ainda não? Você vai usar a Bibiante? Como assim usar ela? Pá. Vai tacar com ela. Você tá corpo a corpo com ela. Você pode colocar sua mão por cima do ombro dela assim. Pra 2 quadrados mesmo. Eu vou tentar, né? Vai não. Aqui. Ok, você não corre pra acertar ela. Messias, você vai deixar ele cruzar. Vou tacar raio de gelo com inspiração. Daí eu viro ali e grito. Por tudo. Ela nunca vai chegar na gente. Não, não. Ele só vaza. Afasta-se dos membros de Arcatã. Não precisa matar ela. Pois a tenebra não tem força perante minha presença. Isso chama, sabe o quê? Caralho! Você só caiu. Você escutou não, isso? Ele xingou a deusa. Que deusa? Ele xingou a deusa. Ele acabou de xingar a tenebra. Vixe, a deusa do lugar. Deixa eu acertar o esqueleto. O Jeff fez uma cara. Gente, não. Por que que não completou o sacrifício? Quem que xingou a tenebra? Tu tem um objetivo na mesa inteira. Mata o cara. Não, calma aí. O deusa. Não, gente. Nossa. O cara já foi lá, curou o cara e pensei, porra, vou lutar contra o druida, mais uma caralha de esqueleto. Não, mais... o druida, só mata o cara. Ele dá 4 de vida. Já rolei. É 4 de vida. Dano. Mas eu tenho 16 de armadura, hein? 5. Morreu. Se não morreu, ele tem mais vida do que eu. E aí é um problema. Não, ele morreu. Que merda, hein? Porque ele tá meio morto, né? É que ele já tá morto. Ele só se desfez. Ele tá morto, mas tá vivo. O vampiro não. O raio arrochado do corpo atinge a lateral da cabeça do esqueleto em cheio. Ele dá aquela cambalhada pra frente, assim, na sua direção, Vercel. Uhum. Né? Vai meio que se apoiando em cima de você. Dá um socão já dele. Não chega. Já vai pro chão. A vampira chuta o saco dele. Desgraçado. Além de perturbar meu sono, ousa profanar o templo de minha deusa. Ousa você me pagar por isso. Eu viro pra ali e me distraio. Inspiração. Você voltou? Como que você fez? Eu não sei fazer isso, não. Ai. Gente, deve doer o dente tanto. Todo fazer mundo isso. Vai querer fazer isso agora. Gente, deve doer o dente. Deve doer muito. É, gente. Mais uma vez. Tá cada vez mais fraco. Ok. Fenharel. Fenharel vai picar a mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, tô gastando inspiração e raio de gelo nela. Ok, antes disso, Kraka, você pode dar um ataque de oportunidade do Fenharel. Puta que pariu. Cadê a minha fazenda? Você prometeu? Era uma não, vez um mago. É um D20? Cara, eu nunca tive tão certo no meu de New York. Nossa! Pega a tabela. Não, ela vai acertar a vampira. Pode acertar a vampira. Roda, alguém não, roda aí. É só. Eu rolo. É o 20. 18. Você escorregou, desequilibrou-se e não poderia fazer nada até seu próximo. Boa! Boa, boa, boa, boa. A gente comemora essa desgraça dele, gente. Não, mas ela tava atacando eu. Não, mas ela me deu. É a segunda tirada. Ela escorregou. É o diabo. O Ferrari saiu correndo pra trás e ela... Deu aquele escorregão no restinho de sangue do cão infernal. Você tá sempre bêbado, né? 19, acertei. Acertou. Acertando quem? A vampira. A vampira? É. É 19 mais quanto? Caiu no chão. Eu tirei 19 no dado. Mais quanto? Mais 24 no total. Acertou. Porra, por um segundo caí. Caralho. Acertou na vampira. Um de dano. Mas o mais importante, ela só pode se mover 2 quadrados no turno dela. Nunca vão cansar, gente. Ah, não sei. Assim. Não, a gente aqui, vocês não conhecem o foda. É assim, poucas ideias. Reveja seu conceito, parça. Não sei. Pra mim, ele olhou no jogador pra ver se era isso mesmo. Não sei. Ok. Ele dispara aquele raio brilhante assim, todo cheio de cristalzinhos de gelo, atinge o rosto da vampira, ela chacoalha o rosto assim, a bochecha dela assim, sendo congelada, olha pra você com fúria. Que diabos é isso? Let it go! Ah, eu vou acertar ela! Um beijo, você não podia fazer nada até o início do seu próximo turno. Seu próximo turno acaba de começar. Putz, cacá. Tira um de novo, caralho. Então é resistir. Vou levantar. Como é que vai pra levantar? Não, você não precisa levantar, você não chegou a cair. Você diz caiu, que caiu? Caiu? Caiu? Ok, pra levantar, metade do seu deslocamento total. Tá bom. Então gastou 4 metros e meio do deslocamento. Eu vou... Tentar resistir, né? Tenta resistir. Claramente é a primeira coisa que pergunta se pode. Tentar resistir. Pergunta se você pode. Eu posso resistir? Peraí, deixa eu ver se é no começo ou no final do seu turno. Espero que seja no começo. Eu também espero que seja no começo. Tentar resistir é uma boa. Eu boto pra ir você, todos botamos. Quer uma inspiração pra você? É, alguém pode inspirar ela? Eu inspiro. Se for comer, todo mundo inspira, um dado pra cada um. A gente pode inspirar ela, quer matar a gente. Ela quer, eu não querer matar. Discursão do jutsu. Certo, no começo do seu turno você pode refazer o teste. Pra ver se você... É agora, hein? É agora. Manda aquele 20. Alguém inspira. Eu vou gastar aqui com a inspiração. Mas você já tem inspiração. Ela tem 4 pontos de inspiração. Ela tá guardando pra revender, tá ligado? Esse da galera vai sacar o grupo com inspiração. Quer comprar inspiração? Nossa, já pensou? Alguém quer inspiração? Quer comprar? Alguém quer comprar? Quer comprar? Quer tá revendendo. Tá bom, gente. 10. Já tá com vontade. É, já tá com vontade. Ah, caralho! É 10 vezes quanto? É 10 mais sabedoria? 11. 11. Você tá jogando muito. Até parece! Até parece! Tipo assim, tá cada purple assim, tá cada assim, não, tirou um 5 aí. Mas... Só assim, ó, que nem eu joguei pra rodado. Hã? Joga daí. Rosa. De novo? Quero, mas... Não, pra mim, no caso. É assim, ó, pra eu jogar assim. Tirou. Ah, achei que você ia jogar. Eu ia perder, eu acho. Vou acertar você na próxima. Eu sou meio contando a história. Eu era um bárbaro. Sabedoria. Ah, maluco do céu, a vida é boa, mas é difícil. Ele só não matou o mago, porque o mago disparatou. O Rogue também, porque foi invisível. Desaparatei? É, disparatou. Não, ele, o mago voltou pra tentar. O mago teleportou. Livrar ela e aí não deu certo. Ô, man. Fala mal de mim, não, mano. Caramba. Jeff tá aqui. Essa é a minha inspiração todo dia que eu acordo de manhã. Quanto deu, hein? 11. 11. Caraca, você olha pelo penhalhão. Aquele ódio. Ele fugiu de você e te fez tropeçar. Nossa. E ainda mas aí justamente você olha pra ele e você reconhece. Não, ele é o cara que vai te dar uma fazenda. Você não pode matá-lo. Não posso. Preciso dele. Ele é seu amigo? Amigo? Acho uma palavra muito forte, acho pretensioso. Chamaria de não colega. É ele que você, quem você tem que matar. Ele é seu sugar daddy? E aí você vê na sua frente a vampira, aquele monte de esqueletos que você faz. Pego, eu quero pegar esse daqui e jogar. Ele tá nela. Dormindo, ele tá dormindo, ele tá dormindo. Não, ele tá dormindo, ele tá dormindo. Dormindo não, ele esse tá dormindo. Esse daí não tá dormindo. Esse aqui não tá dormindo. Esse. Então eu vou pegar esse aqui. Ok. E jogar. Então vamos fazer comigo um teste de agarrar juntos. Oh, você vai jogar sua perícia atletismo. Tá. Qual que é? Com o D20? Atletismo é pra sair correndo. Com vontade, hein? Se você quiser fazer uma inspiração de novo, pode gastar inspiração. Ninguém tem como inspirar ela, galera. Eu não posso ela entrar. Tem 1 milhão de ela tem inspiração. Tá. Ela tá arrependendo no barulho. O esqueleto, ele vai tentar impedir, então ele vai tentar esquivar de você. Então tá bom, vou gastar mais uma inspiração aqui, gatinha. Ó. Tá dando da sorte. Eu tenho só mais 2 no meu teste. Não foi, a vampira conseguiu. Eu tenho que jogar? Amiga, isso. Você tem atletismo? Eu tenho. Que tirei 1. Caralho. 9. 11. 10 e atletismo, cadê? Fica no força, se eu não me engano. Ali, ó. Força. Não tem nada de força. Atletismo, 4. 4. 4. 14. 14. 14. 14. Passou. Gente. 14 esqueleto, ergueu ele pro alto. Jogou na parede. Você tem uma hora pra ficar pistola, jogou. Agora é a jogou na vampira. Joga o D20 não, faz uma jogada de ataque. Ela jogou em cima da vampira, mano. É. Soma força. Eu vou bater nesse otário. 15 com mais 20. A força. Deu 20? Você tá vendo aí? Não, não. 17, 17. 15 mais 2. Mais 17, a proficiência. 17. Mais a proficiência. Falta um proficiência mais a jogar esqueleto. É. Agora tem. Deu 19. 19. Tá. Dano de um esqueleto. Quanto que é o dano de um esqueletado? Joga D6. O esqueleto é grande. Mais o nível do esqueleto? Vai dar dano nos dois, né? Dá normal. Vai dar dano nos bem. Dois, né, gente? Dá nos dois. Um mais sua força. Nossa. Caiu só o braço, assim, mais ó. Mais seu modificador de força. Caiu só o braço, deu um tapa na cara. Três. Três. Lindo. Três. Fiquei com poção dele, não tem. Pô, agora o esqueleto morre. Esse esqueleto é o que... É, que todo mundo bateu, gente. É. Que eu bati nele. É, que tá na... Quanto recupera a poção? Tudo. Os dois, né? Graças a Deus. Era um D4, dois D4, mais alguma coisa. Mas vocês não lutaram? Porque tudo pra é cair do esqueleto. Joga o esqueleto em cima da vampira. O esqueleto ele se espatifa. Aquele monte de caquinhos de ossos no chão. Né? A vampira ela chacoalha a cabeça, tirando a poeira. Olha pra você. Ela não leva knockback pra trás? Tipo, os dois quadrados pra ficar bem longe. Mas é tipo um esqueleto, velho. Não é tipo. Não tente me impedir de ter uma fazenda. Fazenda? Você poderia ter muito mais. Tá bom. Ah, tá bom. Aceito. Tá bom. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu tenho ideia. Tendo uma fazenda, tá só. É. Eu tô sem fazenda. Ok, eu vou fazer mais alguma coisa. Você pode se mover. Eu posso? Pode. Não vai pra perto de ninguém, por favor. O esqueletoso daí. Eu só posso me mover? Eu posso entrar em fundo? Eu tava aí. Pode. Ah, você vai ajudar. É só reação ou são bônus? É bônus. É bônus. Pode ir. Então a gente tem fúria. Ok. E que mais? Só. Ação foi. Ação bônus, agora é só se mover. É o que é. Pô, mas ela não tá. Você tá de machado na mão? Acho que não, porque pegou o esqueleto. É, eu peguei o esqueleto. Pode sacar. Não, mano, durou 8 horas. Saquei com o machado. É, pra aumentar a defesa. Raivosamente! Porque eu tô em fúria. Entra em fúria aí, mostra aí como é que você entra em fúria. Tô saindo da gelo monstro. Virou o que caca. Aí ela fala assim, ó. O meu segredo é que eu estou sempre com ela. Boa. Ok. Sky. Cadê a minha pasta? Eu? Você. Ah, sou de novo? Que delícia! Ah, de novo. Ok. O que, que eu posso fazer? Mas tem pira. Então, eu não, é que eu... Posso, agora eu vou dar uma olhada. Puxa o crucifixo. Faz assim, ó. Estaca de, estaca de prata. Não, cara. Estaca de madeira. Estaca de prata pra ter certeza. Assim. Aí você descobre que dentro do mundo tinha uma forma de matar. Mas uma daga é muito especial pra mim, porque aquele negócio lá de ter matado o monstro, ela dá mais dano? Como é que é? Eu tenho duas adagas, só que uma adaga é o um negócio lá de eu ter matado o monstro. A estaca de prata vai servir em duas situações. A adaga do cultista. Então, aqui eu penso além, cara. Vai que é um vampiro lobisomem. Vai que é um vampiro. Não sei, peço. Ah, não, obrigado. Não vou falar, não. Não, obrigado. Eu vou pegar meu arco, curto. Ok. Ele vai atingir a cabeça. Esse é o problema. É 15? O quê? Você pode se movimentar. Você devia ter movido. Mas a armadura é 15. E... Não. Gente, assim, é um minutinho só. Eu tenho certeza que eles acordam no próximo turno, então posso... Não, não. Dois. Cada turno é 6 segundos. Putz, caca. É. Eu vou pegar na... Putz, caca. Na amigo. Vai dar, a gente vai pode dar o vaso. Você pode mover primeiro? Ah, você não chega? Não, não precisa. Você vai jogar de longe com todo mundo na frente ali? É, filho. Filho, não, tá move. Bom. Você pode mover. É que assim, ficar atrás da craca é muito roleta russa, né? Amigo. Quem garante que amigo, ela... então. Só move. Obrigada. Eu tô de boa já. Já não precisa se mover. Pra cá, pra ele conseguir se acertar. Ou não, deixa o cara. Pode se mover aqui, ó. É, mano. Em vez de se mover ali. 2, 3, 4. Dá pra eu... Dá, cool. Aí de boa. Cool. É, toco tá bom. Ainda pra facilitar a vida. Saca o meu arco. Que? Virou na cara dessa senhora. Senhora. Manda um beijo. E atira a flecha. 15. Mais. Seu ataque. Ataque? É, proficiência mais sim. Destreza. Ó. Putz, KK, 13. Destreza mais proficiência. Ah, 15. 15? Não, claro que não. A minha força é menos 2, minha não, destreza força, é mais 2. Destreza. Destreza. Não, você disse. Destreza proficiência. Mais proficiência mais destreza. Nossa, perdão, gente. Cuidado com a burra. 4, 19. 19. Pega no meio do peito da vampira. Atravessa assim por dentro do esqueleto na frente dela. É, paralisou então. Pega no peito. Não é máscara não. A estaca é de madeira, logo. A flecha é de madeira. A flecha é de madeira, é verdade. Paralisou. É como se fosse uma estaca? É como se fosse uma estaca. Já rolei 4. Joga dano. É, acho que a gente devia rolar pra ver se paralisou ou não. Nossa, tirou um 18. Eu vou anotar aqui. Você tirou já o espatifado? O quê? Roda. Alguém tirou. Não, deu 4. O quê? Não, o que se desintegrou e tal. Ah, não, sim, ele tá aqui fora. Descei, mas sou destreza. Show, então já tem mais 2 já. 6! Desculpa, gente. 6. Vai demorar pra lá. O Sky ele dispara uma flecha certeira assim no meio do peito da vampira. Tá? É na hora pra aqui e olha pra você. Parece que não fez nada. Dá um beijo com os meus amigos. Eu vou embora. Mas não mexa com eles, não volta. Um, dois. Tipo ladino covarde. Ficou na minha frente ainda. Ah, muito obrigado. Ficou na minha frente ainda. Vai tomar dano se alguém me atacar. Putz, caca. Não, então fica aqui, tá bom? Tá, depois do Sky. Esqueletos fogem tudo lá pra dentro. Ataque de oportunidade. Pode tomar ataque de oportunidade. Da Vercelli. Meu. E da Bipiante. Dos dois ao mesmo tempo? Mas por que a gente daria um ataque de oportunidade? Vocês podem gastar a reação de vocês e dar um ataque nele. Mas por que seria vantajoso? Eles vão acordar? É. Só um deles vão acordar. Tem, não tem destaque. Não, a gente já tem que lidar com a vampira. Amiga, sim. Eles estão 10 focos no ataque. Deixa eu fazer aqui, cara. Deixa eles fazer um foco no ataque. Mano, 10 turnos, a gente vai pra nada. Não causou nada nela, então... Então vamos embora. É. Exato. Gente, XP precisa de XP. Não, ninguém precisa de XP. Vampira. Nossa. Vampira vai... Fecha o olho. Fecha aí. Vampira vai chegar aos poderes da craca. Eu tô tipo fechado. Posso? Ela não se sentiu ofendida comigo? Sugar os poderes. Sim, ela ficou muito puta com você. Não, é melhor que ela sugue os poderes da Kraka, que é só força, do que você que tem os pirocópios. Não vai jogar poder, não, não é X-Men, cara. Mas não sei quem disse que sugar os poderes. É a vampira, você acreditou? Gente. Eu também eu fiquei meio chocado aqui. Ela tá puta com a Kraka, que traiu ela. Na conversa, não tem nem como eu ter também. Ela telefonou o templo da deusa dela. É uma convicção, quem ela odeia mais? Acho que ela vai atacar o Purple. Oi, Purple. E o Purple ela alcança. Ela daqui a pode pouco dar tá dois, quadrados. Não, ela tem corpo. Que entrar na sala. Pode. Não entra pra cá, né? Ela entra Ela tem que entrar na sala. Ela é a Daniela. Ela tá a porta ali. É por causa da porta, gente. Ela é aqui, ó. Ela atravessa a parede, cara. Nossa, dois paradinhos. Para diante do Purple, olha pra ele. Desgraçado, profanou o templo de minha deusa. Morra! Ih. É, volta. Ih, o Purple morreu. Vamos jogar. Cravas presas em você. Tem que enfim você sofreu dano! Calma aí, quanto de armadura? Queima, porra! Nossa! Passou. Agora, hein? É agora. Só mentira, mano. Bora morrer, Purple. Nossa! Nossa! Cadê o sacrifício? Ai, ai. Você me prometeu. Você tem quantos de vida aí pra. Eu tenho 8 temporários e 18. Ah, dá pra segurar. É. Dá pra matar. Dá pra sobreviver. Eu tô vendo muito dado. Mano, eu também tô sentindo muito dado. É um dado pra cada pessoa do grupo? É assim, ó. Deu isso de dado. Deu muito dado. Bom, tô montando personagem. 4, 8, 10. 10. Tá. Tomou 2. Tomei 2. Não, não. Peraí, deve ter mais, né? Mais 3, 13 pontos de dano. Não, tá. 5. Tá clínico. Tá, tá clínico. Tá. Você tomou 5. 5, 5 mil. Tô com 13. Ih, caramba, tinha dado 2, 2 e 1. Não, tinha dado 4, 4, 2. 4, 4, 2. Agora sou. Eu sei contar, Jeff. Tá. Mais ou menos. Uma coisa errada. Ó, opa. Escolhe o que é bom pra você: para ou ímpar? Ímpar. Putz, kaká. Foi ruim pra você. Então, opa. Claro que não. Agora, além de atura do demônio, vai virar vampiro, mano. Tem que jogar os dados separados, porque é 1d6 mais 3 de dano perfurante e 2d6 de dano necrótico. Ah! Isso tá te apodrecendo. Então, os dois dados maiores, como deu ruim pra você, os dois dados maiores são de dano necrótico. Ok. Tá? E você tá sangrando. Então, se os pontos de vida mais, eles reduzem 8. Ah, sim. Por que sim? Não, tá com 10. Você entendeu? Não, tá com o máximo 10, reduz tá com 10, pra tá com reduz 10. Em 8. Não, o máximo que eu posso ter de pontos de vida são 8. Então eu não tô com 10. Eu tô com 8. Não? Não, não. Quanto que é o máximo de ponto de vida seu? 18. 18. Ah, tá. Não, agora é 10. Não contam temporário. É. Agora é 10. Tá aí o dano que ele recebeu. O dano o temporário. Não, o temporário desconta do dano que ela deu. Sim. Tá. Sim, mas agora ele tá com, digamos, 10 de vida. Ele levou o dano. Perdeu 13 5 pontos de dano. De vida. Então ficou com 5 temporários. Tinha 18. Sim. Ficou com 5 pontos de vida temporário. Só que o máximo de vida seu é 10 agora. Hã? Eu não posso somar mais temporário. O dano não HP máximo. Dei 13 pontos de dano. É. Aí foi 5. Okay. Sugou dos temporários. Então ele ainda tem 5 pontos de vida. Já tinha 8 de temporário. 8 temporários? Sim, que foi com a Vigor. Então ele tá com 5 pontos de vida. O ponto de vida temporário, ele tem 2 barrinhas de vida. Quanto você tem de ponto de vida máximo? 18. 18. Então tem 18 aqui em cima, né? E 8 temporário aqui. Uhum. O primeiro dano que ele perde é o temporário. Então eu dei 13. Sugou os 8. E sugou 5 da outra barrinha. Ficou com 13 no total. Ficou com 13. 13 no total. Clima. Só que os seus pontos de vida máximo, eles reduziram de 18 para 10. Então eu tô com 10 de vida. Então você tá com 10 de vida. Só que você não pode mais ter 13. Você tem 10 a minha dúvida é se eu colocar vida temporária agora, vai valer? Vida temporária é a parte. Ah, então suave. Vida temporária cria uma barrinha suave. De vida independente. Eu posso usar minha reação? Pode. Agora sinto o poder de achar Teran. Estou usando Repreensão Infernal. Ok. Que são 2d10. 2d10. Posso usar esse d10 aqui? Pode. Dá dano. Só dá dano? Só dá o dano. Ela faz um teste de destreza pra tomar metade do dano. Beijo os dadinhos só pra... 4 de dano. Esse poder de achateirão não tá muito bom, não. Ele tá muito poderoso, esse achateirão. Ele tava no banheiro, pô. Relaxa. Louco, 10. Destreza? É, a minha é 13. É o CD da minha magia. É 13? É 13. Ai. Não passei. Tomou uns 4. Nossa, tomou 4 de dano. Triste, né? Ah, para, triste aí. Ele quer começar logo? Você quer que a gente morre? Que tipo de dano que é? Fogo? Esse eu posso tá muito demorado, ele quer que morre e saia. Fogo necrótico. Então 4 de dano. Vamos pra fogo. Na hora que a vampira morde assim o purple e tira as presas do pescoço dele, imaginando que ele vai desmaiar, né? Ele olha pra ela, os olhos dele brilham arroxeados. Fogo. É, então, né? Tá. E chamas púrpuras saem do corpo dela, atingem o corpo dela. Com fogo roxo, assim. Tenho 10, então... Fogo roxo. Dá uma chamuçadinha de leve, assim, nela. Com ela tá exaustão. Suave. E eu só estou me aquecendo. Ainda bem que tô longe, né? Eu também. Então pode vir. Gostando. Mas vem tranquilo. Vem tranquilo. Pode vir tranquilo. Vem tranquilo. Não vem afobado, não. Gostei da safra. Nem mais aí. O diálogo mais estranho sério do meio de uma rua. Mas espero que você prefira o tinto. Um tinto meio roxo. Deixa eu ver, eu tô flanqueando. Nossa. O que você tá fazendo? Certo. Não vampirona, tem um monte de ataque? Tem um monte de ataque. Tô. Ah! Oh, man. Caso de dificuldade da sua armadura. Segundo ataque da vampirona. Sim. Aonde? Vai com a garra assim, ó, de baixo pra cima, aonde rasgando estão? Seu aqui pescoço. Nossa. E seu queixo. Ah, 17. Ah, nossa! Eu vou falar menos da próxima vez. Assim. Sim, de verdade, tá? Era só. Eu falei pra eu não ser roubado. Ela vinha 2d4 mais 3. São 6 mais 4, 10 pontos. Caiu! Morreu! Não, ele morreu, ele não caiu, ele morreu. Ele morreu. Não, ele morreu. Por que morreu? Porque ele tinha 10 de vida. Ainda isso. Não, caiu a zero. Caiu a zero. Caiu a zero. Não, mas... não morreu, não morreu. É só quando vai. Ah, negativo. Só quando tomar um negativo. Pra eu matar alguém em um golpe, eu tenho que zerar os pontos de vida da pessoa e sugar uma quantidade extra igual ao ponto de vida máximo. Se eu tivesse tirado 20, ele teria morrido. Então, se tivesse tirado 19, estaria vivo ainda. Então ele ainda tem tipo 10 pontos. Não, tá suave, só vou tirar um pouquinho. Zero. E agora todo turno o purple vai fazer um teste de morte. Se ele tiver 3 falhas, ele morre. Caralho. Mas ele tudo bem? Sabe, vampiro, que da hora. Começar a brincar ele. Vocês estão vendo o que, é que a gente tá... Tipo, reza pra ele tá tirar agora, ó. Aqui os dois sentados. Por que eu falei pra você? Não fica se metendo na frente do combate. Não fica se metendo na frente do combate. Ah, você acha que é tanker? Eu achei que a bruxa é tanker. Ela não vai bater 25 num turno. É, bate. Eu pensei de estar aí. Eu fiz a mesma coisa. Só uma pergunta, Jeff. Eu posso adorar a Chitanera e matar o Tarko? Só pra ter certeza que ele vai morrer. Assim. Ah, não, eu tô propagando o culto, assim. Tô não é nem meio, folheto. Eu vou ter que ficar. Tô entregando o folheto. Olha, aprendi. O corpo recebeu o autógrafo pra todo mundo. Se ele morrer, vai valer mais dinheiro. Ah, não. Eu posso usar desvejar como ação, né? Mas tem que estar longe, né? Eu tenho que parar de dar essas ideias. Agora é tipo meia mas ela não cobra. Tá. Se faz todo mundo pra longe dela, coisa. A gente pode fugir e deixar ela lá. Já paga o pão de qualquer. Por que será que colocaram barreiras nessa porta? Não é mesmo? É. Por que será que colocaram barreiras nessa porta, né? Eu só não vou falar porque eu tô morto, tá? Ainda não. Você tá paralisado. Eu vou matar. Você vai matar ele? E você, né? Ah, vou gastar são bônus, né? Vou te dar uma porrada. Nossa! Vira assim. 20 natural! Morreu também! Gente, vocês estão percebendo o que tá acontecendo aqui? Cara, tira esse dado! E é esse dado! Total power kill! Dado tá viciado, hein? 5. 5 pontos de dano. Gente, não. Acabou de arrancar assim, ó. Metade do queixo do corpo, o corpo cai no chão, olha pro pipiante assim. Você também! Eu não quero ser o cuzão que falou isso. Não era crítico? Ah, é verdade. Olha, tá vendo? Tá vendo? Ele vai ser bom, salvou ele. Não, não. É porque foi o segundo crítico passado. Tipo, ele teve um crítico que era pra você ter tomado. O próximo vai ser você, rapaz. Alguém me lembra, eu quero tomar cerveja. Não, mas eu quero ver, eu gosto do circo pegar fogo. Ele quer ver essas coisas. Então. Nossa, Jeff! Eu lutei, eu tô mais um. Jeff, nossa, real. Tá, lá fora tá de 10, 30 de mim. Eu não fui pra escolher seu corpo. Oi? Você tá paralisado. Não, eu perdi quanto você conseguiu. Jefferson, eu cheguei a zero. Olha zero só. Também? Ah! Mata ele! Mata ele! Agora eu não tenho nome do grupo do Facebook. O nome do grupo vai ser Facebook, vai ser e todo mundo. Não, não sobrou nenhum. Que é o a história do Tarco nossa, feio. Mano. Ok, Bibiante, você nossa, joga um teste de morte. Assim, do nada. Você vai jogar um D20. Nossa, tá? Mano. E. Tá, esconde como ponto, como teste de constituição. Bom, você tem que tirar 10 ou mais. Simples assim. Qual que é o alcance? Não, pera. Te dou inspiração, amiga. Te dou inspiração. Só de 20, já, né? Tá. Você tem como inspirar no teste de morte? Não, não tem como é. Que se foda você. Te dou inspiração, mas joga esse dado direito. Inspiração no teste de morte? Não pode? Tá, vai. O que eu posso fazer? 17. Ok, anota então na sua ficha que você teve um sucesso. Com 3 sucessos, você recupera um ponto de vida e deixa de morrer. Oh, gente, eu não tenho tanta inspiração assim. Não, eu também tenho, vou dar um. Agora eu tenho uma. Relaxa, cara, não vou dar inspiração. Eu vou dar inspiração pra você. Não, peraí. Eu não ajo. Tá? Não. Tá, beleza. Eu não consigo. Não, não posso nem usar medicina pra tudo bem. Não. Tudo bem. É tipo, tenta resistir tá a paralisar. Eu não consigo fazer nenhum teste pra tentar resistir ao veneno. Agora que eu tenho. Você já fez? Não, pra tentar sair da paralisia. Mas você já fez? Agora, mas agora, não, agora tem que esperar os turnos. Agora é, eu fiz um teste de em um momento pra teste. Resistir. Ah, porque você já tinha feito o teste. A Adri que fez um teste pra eu fiz pra. A Adriana não consigo levar isso a nossa, sério. Nossa, achei um vintão aí. A Adriana. A bolacha tortinha da Adriana. A Adriana fez o teste, eu fiquei mas olhando umas bolachas. É o nome dela. É a Adriana. Adri. Adri. Adri. Oh, oh, oh. Você foi longe. O que é isso aí? E Adriana. Mano. Eu vou embora dessa sala. Vou largar vocês aí pra vampira comer e foda-se. Oh, meu. Não, eu fico imaginando me a cara das pessoas que estão assistindo isso, né? Tipo. Foi olha. Lá, derrubou, mordeu o outro e foi. Como a Adri interviu? Tem um teste de medicina lá? Na verdade, não poderia. Mas eu vou te dar a chance de fazer um teste. Então você vai jogar um teste não de poderia. De constituição. Ele não sabe poderia. Como matar vampiro. Não poderia. Ele sabe como matar vampiro. Não poderia. Não, realmente. Gente, ele sabe, gente, um ele sabe como derrotar vampira. Deixa ele. Não deixa poderia. Ele como derrotar vampira. Dá 15, dano, dá mais dano. 15 mais 2, 17. Ok, passou. Ah, tá. Nossa, mas que você está desparalisado, mas você continua envenenado. Ai, gente. Condição envenenada. Você tem desvantagem em todas as jogadas de ataque, em todos os testes de habilidade. Então, pra atacar, você tem desvantagem. Se você for fazer força pra erguer uma porta, atacar um esqueleto ou alguém, desvantagem. Não como se fosse acontecer. É inspiração pela esqueletada. Muito obrigado, rapaz. Foi precisando isso. Tô precisando. As habilidades que envolvam força ou todas em geral? Todas em geral. Putz. Eu ia fazer um negócio. Primeira coisa, você pode falar, hein? Um teste de história, por você exemplo. Você pode falar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tô pensando agora, tô pensando. O que eu ia fazer. Ok. Eu. Eu tô tão puto. A gente também. A gente também. Eu tô tão puto. É, duas pessoas estão morrendo. Que eu começo a fazer força com o meu corpo pro veneno começar a parar e eu me mexer. Duas eu vou me desvencilhando da teia. Enquanto eu tô fazendo isso, eu posso usar a minha ação bônus pra usar retomar o fôlego? Pode. Ok, eu preciso de um D10. E você pode usar a sua ação pra se livrar da teia, se você quiser. Não, são 2 D20. Com... Não, não, cadê? Só. O teste de força fica em desvantagem. Força fica com desvantagem. Ixi, a minha ação toda seria o teste... Ai, caralho. Ação... Você precisa de um teste de força. De repente você pode falar. Você pode falar. 12. Você pode falar. Pra conseguir. Ninguém ouve. Não, tá. Vocês perceberam que ninguém ouve essa parte da mesa, que é a parte sensata? Tá todo mundo falando pra ele falar. Todo mundo falando pra ele sair da caverna. Todo mundo mandou alguém fazer um sacrifício, mas não, vamos profanar uma deusa aí. Não, não, vocês, não, não, não, não. Eu vou fazer uma ação pra mim, 7, eu utilizo algum outro modificador? Soma um bônus de força. Ponto de força, eu tenho mais 2. Não vai rolar. Não vai rolar. Fala, gato. Mas você tem proficiência. Eu tenho proficiência. Mas tem outra coisa. Ah. Você pode falar? Calma, eu tenho proficiência. Calma. Usou seu bônus, fez eu retomar o fôlego. Ele quer ser herói, gente. É isso que dá errado. Tá. Ah, curar ferimentos é truque. Não é não. Não. Eu acho que é. Eu tenho certeza que não é. Não. Não. É de nível 1, não é truque. Não, nível 1 é truque. Nível 0 é truque. Ah, é, então tô... é truque nível, nível 1. Tá, peraí. Eu tô com um truque, então. Você tem 2 truques, o truque você pode usar 4 à vontade, mais né? Mas tem 2, 6. Na... 6 pontos de vida. Eu só não tenho um truque, eu tenho que pegar, procurar. Tá, eu não consegui. Ação, ação bônus, tem 2 meios ainda. Não tem nenhum truque que cura. Eu posso gritar, eu não vou poder usar intimidação. Mas você pode falar também. Mas eu posso gritar. Mano, você já vai ter. Não usa mais isso. Desculpa, dá espadada. Ah, não, é dele. Desculpa, porque ele deixou a borrachinha. Mata ele! É. Mata ele! Não poderia! Do nada, não poderia! A vampira sentiu o cheiro dele. Intervenção divina dessa é uma boa momento de ser usado no hábito do personagem. Relaxa. Tudo bem, o que eu ia fazer? Mão vigorosa de bicho. Mata a mosca. Essa é a hora pra gente começar a orar pros nossos deuses? Ou demônios, assim. Demônios. Eu não vou orar pra ninguém, não, porque não tô caído. Eu tô em pé, então, vou sair correndo. Mas a bipiante tá. A cena que vocês Quem mandou estão... ela ajudar ele? Não. A cena que vocês estão vendo é o seguinte: eu esqueci de uma coisa. Okay. A gente vai ter que, depois da situação, a gente vai voltar na vez da bipiante. Ai, caramba. Tem uma coisa. Tem uma coisa. Ela pode ter feito. É ruim, essa coisa. É ruim, certeza. Ela vai virar aliada da vampira, certeza. E não, o corpo que vai. E foi chupada. Ah. Que delícia. Oh, porra. Que gostoso. Vocês estão vendo a seguinte cena. Eu todo amarrado, tentando me livrar, tirando na parte da minha boca, e falou assim: joga água nessa arrombada! Joga água de sol! E pro esqueleto! Aí eu olho pra craca. Esmaga! Ai, eu tentando me livrar. Ok, legal. Inspiração. Eu não sou clérigo. Dá pra você dar um raio de gelo e a gente derreter? Nossa! Não é raio de gelo e a gente derrete. Não é qualquer água, gente. Não dá pra entrar no broque? Ainda dá tempo de eu xingar a vampira? Eu queria fazer isso no processo. Boa sorte! E eu vou derrubar os rios de Taverim em você, sua arrombada! Não é água, gente, não é só água, né? Oh, os caras não tá Joga se ligando. Joga a religião. Não tá se ligando. Todo mundo tá xingando ela, tá morrendo. Eu xinguei, é por isso que eu deixei. Deixa. Vou xingar, não, deixa. Eu xinguei pra proteger. Inspiração, vai de novo. Você deu inspiração pra mim. Ah, aí sim. Não, não tirou 14. Mais 5, né? Eu acho que é 5 o seu só. Quantas religiões? Mais religião. 5, 14. Não, né? É. Não, não é 5 não. Não pode ser 5 não. Porque é mais 1, mais 2 dá 3, não dá 5. Ah, eu devia ter jogado história. Então dá 12. Não, 11. 12. Doze. Eu sou ruim, mas é 12. Ok. Bem-vindo ao clube. Não, não é só água benta. A água benta, na verdade, teria outro efeito nela. Na verdade, a água que ele se refere é água corrente. Eles temem água corrente. Por isso que eu gritei os rios de Tamiris pra realmente jogar água de um rio nela. E na mão de cada um. Eu não tô. Eu sai não tô da caverna! Joga sol nela, calma. Não, não, eu vou falar. Eu não quero essa magia ainda. Ó, eu vou falar, eu ia tentar jogar o caô. Você tem um truque chamado Luz, tá? Só pra avisar. Eu ia tentar. Se ele não conhece tanto faz. Luz é ruim contra ela. Esse luz solar seria dano radiante? Faz um buraco no chão, faz uma nascente. Quem é que tem truque de dano radiante? Eu não sei. Deus, obviamente. A gente vai deixar todo mundo morrer. Falar, é isso. Quem é o próximo? Não, todo mundo se vê no céu, assim. Ah, é bipiante, bipiante. Todo mundo tá vindo lá, tá? Porque eu tô com essa... Não lembro, não. Eu já joga chorando. Então, pronto. Então. Tenebra vai intervir, vai salvar a sua fiel. Nossa, não, foi isso, vai ser muito protagonismo. Fica quieta. Trouxe a ficha da criatura. Vixe. Por que meus diabos não vêm me salvar? Porque talvez você não tenha invocado. E talvez você não tenha feito um sacrifício. Você quer? Passa esse negócio. Talvez. Talvez. É o coiso. É o coiso. Fica chuto pra atacar. Gente, eu vou beber água. E aí a vampira vai só fazer assim, mas além de tempo de crescer, eu usar uma mentalidade. Gente, eu tenho que beber água. Então, você não é muito dinossauro também. Eu só tô jogando a ideia. Vamos revelar os poderes do Pikachu? Revelar os poderes do Pikachu. Esse é o pior. Que Pokémon é esse? Ele é o filhote de dragão, acabou a missão, vamos voltar. É, ele era o filhote o tempo todo. Não, é não. É dragão, foi ilusão, né? A gente chegou a cogitar esse pensamento. Menos. Ok, vamos ver os poderes de Pikachu. A gente pode... Personagens. Agilidade. Calda de ferro. Agilidade é imortal. Personagens secretos. Pikachu. O bipiante. Eu. Cadê a ficha do danado? Não. Não. Não. Magia de paladino. Achei. Encontrar. Nem encontra. Achei, mas... Puxa, não vai me cagar. Eu sei que tem, né? Eu sei que tem, mas eu não monto. Ele olha pra você. 20 quilômetros. Ele olha pra você. Pô, é verdade, tem, né? O que você acha que o Pikachu faria? Ele morderia a vampira? Ele daria choque na vampira? É dano radiante esse papo. Só isso. Não, é que você falou como se fosse continuar, sabe? Não, é que tem mais outras coisas aqui, mas não é pra ataque. Ah, eu acho que ele daria um choque, né? Ok. Pela personalidade atual dele, sabe? Ok. O Pikachu, ele estoura a gaiolinha dele. Ele já tá fora, né? Já tá fora? Já. Ok, ele sobe em cima do corpinho da bipiante, né? Olha pra vampira e dá um choque nela. Vou causar? Quero ver esse dano. De dano. Quero ver esse dano. É um dado de dano. Nossa, tirei um no dado. Nossa, crítico negativo. Sim. Okay. Eu acho que ela ia cair, nunca vai levantar. Rola pra morte de novo. Rola de dano. Bipiante, ó. Você vai jogar então de dano 2d8. Como a vampira tirou 1 no teste de resistência dela, joga 3. Deu 8. Calma, o Bipiante levantou enquanto eu tava fora. O Pikachu está atacando. Ai, que legal! Aí, ó, ele serviu pra alguma coisa. 3d8. O dano da Pikachu é 3d8? É! Eu tirei 1 no teste de resistência. Sim, é maior que qualquer minha mãe. 11? Ai, mais do que eu. É! Eu sou 1. Bate mais do que eu. 1! Eu dou 4. Vamos fazer o quê? Se livra da Bipiante e fica só com o Pikachu. Se livra de todo mundo, deixa o Pikachu pouco. Mas o Pikachu dá um D8. Muito dano? Ele dá 2d8, só que ela tirou crítico, então ele deu 3d8. E deu 11. Eu acho que ele ia rolar um D20. Tira 20 de sono. Tô com sono. Nossa. A amiga da Gabi tá cheia de resistência. Ela tá falhando. Tá com 2 níveis de exaustão. Ok, o Pikachu sobe em cima do corpo da Bipiante, dá um chocão na vampira. A vampira recua pra trás, assim, meio atordoada. Pega a Bipiante. Finalmente ela tá atordoada. Do que a gente? Eu vou pegar com ela. Ela tava congelada e ainda fez tudo isso. Deu duas pessoas em dois ataques. Sabe como isso se chama? Protagonismo. Motivada. Não, protagonismo. Que eu estou assistindo Naruto, você fala que porra é essa? Dá aquele chocão na vampira. Que tipo de Game of Thrones é esse? E ela fica chacoalhando a cabeça. E nesse momento que ela fica chacoalhando a cabeça, ela desfoca de vocês. Muito bom. Ela vai embora? Não. Ela simplesmente desfoca, ela fica chacoalhando a cabeça. Dá a impressão que ela tá atordoada. Então agora ela não hora. Sabe que ela... Pau na máquina. Então ela não escutou ficar ela. Talvez não. Eu? Não, que bom, tá bom? Que bom que ela não ouviu vocês. Eu gosto de ofender as pessoas e que elas saibam que eu ofendi elas. E você morreu. Acorda. Tá bom, cara. Por você, tá bom? Eu vou lançar uma chama sagrada. Ok. Aê! Né? Dando radiante, né, gente? Queima no nome do Senhor! Será que isso funcionava desde o primeiro turno? Não. Some, desgraça. Putz, KK. Ela quer fazer os bichos correr, né? Não, real, ela foi sensata. Eu gosto de ver duas coisas. Um crítico e clérigo dando dano radiante e morto-vivo. São duas coisas que eu adoro. Eu gosto de duas coisas. Aranhas e sacrifícios. Tá. Nenhuma delas foram concluídas. Não, eu vou jogar a destreza. Só não pode jogar a destreza dela. Mas ela tá atordoada, hein, Jeff? Sim, ela está atordoada. Não sei o que faz atordoado, mas deve ser coisa boa. Ingrid, você invoca o nome de sua deusa, se forma aquele disco luminoso no céu e desce aquela coluna de chamas em cima da vampira. Ela nem reage àquilo. Ela toma o dano integral. Piu, piu. Ela falha automaticamente. Tem que rolar dano, né? Taca o D8. É o balãozinho. Traz o saco pra cá. É, realmente, traz o saco pra cá. 2 de dano radiante nela. É, traz o saco, joga em cima da mesa, concentra a sujeira em cima da toalha. Joga assim? Não precisa, né? Ninguém trouxe o saco. Peraí. Traz o saco. Ninguém trouxe o saco. É porque eu não sei se pode. Porque é corto do mesmo. Trazer o saco. Pode. Trazer um saco. Pra colocar um corpo assim, né? Talvez o do Purple agora, que ele só trai a gente. Homem. Agora sai um 5 nessa porra desse cara. Ué, mas assim, alguém queria sacrificar, vai virar um sacrifício. Justo. Acho justíssimo, viu? O mundo gira, mas nem tanto, velho. É que eu sou ladino, né? Então tá com foda-se, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Por que não? Ah, nossa, eu gelei. Eu não sou assassino, eu quero virar um bardo. Você vai matar ou vai morrer, você decide. Não, não, eu quero cantar pra ele, aí ele mate vai morrer de tédio. Caneca multiuso. Caneca. Legal. Estou de luto. Minhas aranhas aqui no. Quando dano? Quanto foi? 2 daí. Só 2? Que bonitinho. Sim, sim. Eu vou usar a minha interação com o objeto pra tirar uma poção. Ok. De cura de dentro da minha mochila e tomar ela. Show. Quanto que recupera? Eu não lembro. Qualquer coisa aí é bom, gato, porque você tá com 2 de vida. Dois. Venha 4, por favor. Eu vou usar. Mais 2. 3. Ficou com 5. Por que não? Tá com 2 de vida? Tava. Nossa! Eu durmo rápido. Eu corro? Corre, negado. Com 2 de vida. Eu vou correr pra fora. Bom, a chama cai por cima da vampira. Ela nem reage. Vai calcinando ela. Vocês vão vendo sair fumacinha do corpo dela. Começa a arrancar pedaços da pele dela, né, derreter assim. Vocês começam a ver os músculos por baixo, aqueles músculos murchos. Muito bom. Então a gente tá matando ela. Que é matando, também não é pra tanto. A gente tá expulsando a vida dela dessa... A metade do vida. Uhum. Aqui, pensando novamente. Depois da Ingrid, Vercelli. Vercelli. Tá, mas quer, do carro. Tá. Eu vou me mover. Tá bom. E tentar fazer... Eu posso me mover e tentar fazer um ataque depois? Cuidado, sua amiga, pra eu não dar o ataque de oportunidade. Quanto que eu me movo? Dei 3, então dá... Bom, que é isso? Quantos metros? 4 metros e meio. É... Eu jogo uma nuvem de adaga. Uma nuvem de adaga. Certo. Eu coloco uma nuvem. Aqui, já tinha. Eu nem sabia que isso existia. Magia. Mas faz o que, magia? É, tipo... Um monte de adaga pra cá. Em volta dela, assim. E aí, quando ela entra no campo... Tem umas 3 pessoas caídas? Pelo visto, assim, mais ou menos, né? O Tarko tá... Tô só descansando, mano. 1,5 metros. Como é que eu não consegui? Eu tô tentando levantar. Em cima dela. Ah, não. Nossa. Você tá jogando algumas coisas no chão, hein? Nossa, é por causa disso que a gente não come aqui. Mas, 4d4 de dano de perfuração. Só. Ai. Não, se você não matou ela aí, a gente desiste da aventura. 4. 1. 9. 10. 10. Bora, papá. Para, papá. Pega 10. Ao redor da vampira, começa a explodir. Não morre logo esse capeta. O plot twist é que ela tem 500 brilhantes de vida, mágicas. Sabe? Elas começam a girar ao redor dela e vão cortando o corpo dela. Tá? E ela ainda atordoada ali não reage aqui. É só que elas vão trespassando o corpo dela. É a Irelia. Arrancando aquele sangue podre dela, gosmento escuro. E ela, por enquanto, não esboça reação a isso. Continua lá atordoada pelo choque. Gente, você já parou pra pensar? Quando vai ser minha vez no mundo? Daqui a 1 milhão de anos. Medicina, eu posso usar distância? Não. Eu posso fazer média. Ainda não tem robô pra operar remotamente. Eu posso fazer medicina por EAD? Foi a mesma pergunta. Tem um no meu segundo também. Ciclo, eu acho, se não me engano, é cura em massa, que aí eu falo e todo mundo fica. Parece interessante. Esse é mais difícil. Então eu me grandão, né? Sim. É. Tá bom. Você vai pra cima? Vai pra... Eu vou usar uma... Você quer também? Vou usar uma bucha. Ok. Thanks, sir. A gente jantou era 5 mil, né? Por que que do nada você... Não passou? É de um filme que eu vi. Deu certo. Não, mas sério, foi não muito passou. Americano do interior. O morro regional tá muito profundo, você não consegue... Eu posso usar a minha ação, né? Porque isso teria a minha ação bônus, ou não? Não, ação é isso. Uma ação. Palavra de cura não seria uma ação bônus, né? Então vou usar uma palavra de cura. É? Ok. Vai tomar as ações. Muito bem. Exaustão ou morrer? É o que tá caindo. Morrer ou morrer? A Bibiante tá caindo. Muito bem. Então cura a Bibiante. No purple, né? As pessoas têm tempo. Ah, foda-se o purple. Exato. Olha o novo. Gente, cadê o nosso tesouro? Eu só queria saber o que, que tem dentro. Aqui no meio. Vou parar. Uma vampira. É. Foi uma vampira em cima dele. Saiu com o de Drácula lá de dentro. Eu tenho 2. Ou seja, eu tenho 1 agora. Não. Porque eu não tô exausto ainda? Seu deslocamento não reduziu. Então eu tenho 2. Sim, tem só desvantagem nos testes de habilidade. É o primeiro nível de exaustão, seu. Ah, mas ele não, ele já usou uma vez. Eu usei a magia agora. Não. Não. Você já usou exaustão agora? Só agora. Primeiro nível de exaustão dele. Primeiro nível de exaustão agora. Você tem 2 quadrados? Se você quiser, você pode arrastar a Bipiante um pra trás. Mas ela vai levar... Tá atordoada. Ah, então. Show. Eu vou pegar minha outra ficha aqui. Purple! Faz um teste de morte. Passa, hein? Não quer gastar muito inspiração. Eu posso gastar o meu ponto de inspiração? Pode. D20, 10 ou mais. Sucesso. Eu confio, eu confio. E se eu tirar um 20, eu ganho alguma coisa? Uhum. Parabéns, a vida. Eu quero um ponto de vida instantâneo e sai da condição de morrendo. Então eu quero um 20 agora, hein, velho. Ah, não, passa aí. Passou. Boa, foi. Você não soma com nada? Não, de novo. Eu falei 20. É porcentagem. É 50% de chance. Então tá bom. Sucesso. Marca um sucesso, beleza. Tá vivo ainda. Vem, Harel. Pergunta. Nossa, mas que ela tá atordoada, eu ganho vantagem no meu ataque? Ela tá atordoada, eu ganho vantagem no meu ataque? Sim. Sim. Raio de gelo nela. Ok. Acertei. Ainda bem que eu joguei com vantagem com o olho dado. Desvantagem, ué. Então dá 21 de dano, né? Ou oh, de dano não, cara. De porra de raio de gelo aí. Virou yoga agora? Dois de dano nela, só tô fazendo cócegas. E ó, vou te mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como é que esse mago faz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho justo. Gente, sabe o que é pior de tudo isso? É que eu lembrei qual era o nosso objetivo original. Agora? Eu tô gritando o objetivo desde a última sessão, que nem louco. Não, então, mas aconteceu tanta coisa que eu fiquei tipo, por que, que a gente tá aqui? Por que será? Pra mim era só pra matar Goblin, agora eu só quero matar muito esse velho porque eu nem sei o que ele fez. Já sofri muito por causa desse arrombado. Não, você sofreu muito porque você é muito teimoso, foi tá? Foi por causa dele! O velho não tem nada a ver, não, não fala assim do a meu A culpa velho. É minha, eu boto ela em quem eu quiser. Joga aí. Ele pode ser meu sugar daddy, você viu tanto que ele tem. Ah, você viu? Aí o dinheiro pega assim no não, pescoço dela, congela tudo aqui. E elas vão lá, tomando dano das adagas. Eu quero mais um chute. Né? Ainda sou da tordoada. Craca, não sei. O que é que eu posso pra ele? Muito obrigada. Achei que ele ia jogar. Eu tô segurando a comida toda. Hã? A comida? Tem água lá. Ok. Ah, meu! Tem água. Craca inteligente. Oi? Essa água não funciona. A água não é rio. Essa água não é água corrente. Mas funciona assim. Corrente. É água corrente. Não, corrente o quê? Não, mas tem água corrente armazenada. Não, não viaja, gente. Tem que ter um rio. Não pode, tipo. Tem que ter um cola. Eu posso tentar. Eu vou te explicar de uma forma que você nunca vai se esquecer. Você tem que mergulhar ela no rio e deixar lá até só sobrar os ossinhos. É. Oh, imagina que você coloca o vampiro debaixo do chuveiro e ligar ele. Eu só gritei a questão de não eu. Nunca pensando muito. Assim, você sabia de fato. Você sabia do rio. Eu gritei a questão da água pra gente conseguir iludir ela com a questão do rio. Por isso que eu gritei o negócio do vou jogar o rio em você. E aí, craca? Olha. Vai acertar, essa é a questão. Parte mais forte que você tem. Mano, eu tô bem perto dela. Eu tô em fúria. Ela pode dar um ataque sim, de oportunidade? Ela tá em fúria. Se ela chegar pelas costas. Em fúria! Vai! Eu vou tentar dar uma machadada na cabeça dela. Mas ela não tá atordoada, ela ganha. Você ganha vantagem, joga que você joga. Ela vai dar uma machada na cabeça dela. Ela vai dar uma machadada na cabeça. Não, na cabeça. Boa. Deu certo, por favor. Não erra, hein? Crítico! Caramba. E depois joguei aguinha assim, né? Gente, sério. Eu cuspi dela. É, pra limpar o sangue. Gente, é tá sério. Correndo. Se essa não é a melhor mesa, eu não sei qual foi. Agora joga o seu dano. Qual que é o seu dano? Ai, meu Deus. É um D12 ou 2D6? 2D12. Não. Ah, sim, porque é crítico, né? Porque é crítico. Claro. Porque eu não sei se o machado é D12 ou D6. Agora é D12. Não, não. É por ordem de 2D12. 2D12, eu jogo duas vezes. Machadado. Machadaço. Machadado. Não dá um bônus? Na ponta de um dado, assim. Tira dos 12, velho. É uma dúvida que eu tenho. Num acerto crítico, não dobra o bônus, só dobra os dados. Que chato. Tá ótimo, dá, já. Dá um bônus, junto. Não, no máximo 24. Putz, craca. Com fé. Não, que ela seja que nem um cubo. Era um de vida. Aí, ó, viu? Crítico, olha, você tem a habilidade de meio orc. Olha pra mim. Você pode rerolar um dado. Sério. É verdade. Sério? Não. É as habilidades. Não, não. Ela, quando ela tira um crítico, ela pode rolar um dos dados da arma adicional e adicionar o dano total. Ah, então você joga mais um D12. São 3D12, joga mais um D12. Mais um, ó. Esse é o 12, esse é o 12. Esse é o 12. Isso é o meu arco bom de barba. Eu tinha entendido que ela podia rerolar um dado. Rola mais um. É o 12, é o 12. Ah, dá num. Caralho! Nossa, mano, ela dá um crítico da 4 de dano. Crack, eu posso começar a jogar seus dados? Foi 3, mais 1, mais 5, mais sua força. Mais sua força. Aí, agora vai dar dano. Agora vai dar dano. 7 de dano, mano. Ah, já é dano, né? Um pouco, ah, gente, pouco. Às vezes como ela tá com 3 de vida só. Mano, ela podia ter dado, ó, adicionado. 36. É. Sumou 2 pontos de da fúria. Foi, o lagarto. Sumou. Não. Um lagarto, não. É verdade. Calma, é, mano, eu vou embora desse bagulho. Eu não... Não, a gente já tá rico, o 120 lagarto, moedas de ouro. A gente tá rico nada, não. O dinheiro tá tudo com a craca. Putz, cacá. Putz, Manny. Cacá com o machado, gritando enfurecida, vai com o machado na direção da vampira que tá lá de costas e crava na nuca dela com tudo assim. Desce só um fiozinho daquele sangue pútrido. Vai chacoalhar a cabeça se livrando do machado. Começa a virar na sua direção. Ponto de vida. Ela pra tem. Dar aquela limpeza assim. Tá fazendo. Água do tio. De beber. É. A gente vai precisar disso, eu tenho certeza. Chacoalha a cabeça assim. Acha que isso vai me ferir? Não, risada. Eu vou lhe mostrar o que fere de verdade. E vai indo com os dentinhos na sua direção. Não, é o craca. Nossa. Hip craca. Outro gato. Vai se mover, vai fazer são bônus, alguma outra coisa. Eu posso fugir? Eu vou conseguir fugir? Eu tô com 4 de vida do teu lado, cara. Não é isso. Eu sou o alvo mais próximo se não for você. Craca, pode? Foda-se, meu irmão. Sem tempo, hoje que eu não sei. Sem tempo. Sem tempo, irmão. Pode voltar. Bom, então eu vou tentar fugir. Eu não consigo enrolar dado nenhum. Não, tá fora. Ela tá atordoada. Ela tá atordoada, ela não vai poder te atacar. Isso aí. Mas, ela não vai poder me atacar? Não. Por quê? Não, não poderia fazer uma ataque. Claro. Ah, não tem mais. O que os caras não podem fazer? Bora, embora, sai. Sai. Eu posso empurrar ela pra dentro da sala e tentar fechar a porta? Quando já tá fogo. Ela tá atordoada. Isso gastaria uma ação. Ah, mas como se ela tá atordoada, deixa você fazer com uma ação bônus. Então posso? Pode. Vai dar certo. Aí enfiou o pé na nuvem de adagas. O quê? É. Brincadeira. Mas é. Poxa, eu quando poderia. Eu olho pra gás, eu poderia ir pra você. Eu tô torcendo pra ela vir pra algum lugar e você cair na nuvem. Não, okay. Mas ela foi... Chuta ela lá pra dentro da sala. Ah, tá. Sky, você... E correu? Fechei a porta. Ah, fechou. Fechei a porta. Ok. Vai cair ou vai fugir? Eu ia jurar. Só tem um detalhe. Não. Sky, fecha. Não fecha a porta. Não fecha a fodendo porta. Se você fizer isso, os mortos-vivos vão sair do campo de visão dela. Eles vão parar de ficar com medo. Vão voltar. Não, fecha a porta. A gente corre, agora que demais. Tarde. Não! Targo tá lá. Não, fecha, não fecha a porra da porta. Mas ela tá segurando ainda. Tá segurando. Bem forte. Bem forte. Bem forte. Bem forte. Como a meia empulha. Empulha. É verdade. É muito forte. É, eu muito consigo forte. Dar ordens ou tenho que esperar o meu turno? Dar ordens. Eu não consigo nem seguir ordens. Como você ia dar ordens se você não sabe seguir? Assim, pode falar à vontade. Sky, você. Eu tenho uma cimitarra mais. Calma aí, eu tô decidindo aqui. Vai ter corda no pacote de aventureiro. Corre, negado! É, mas corda eu acho que não segura, né? Nada vai segurar. Cara, nossa, tem pelo menos 5 bichos lá dentro. Eles vão arrumar. Não, mas tipo, não é pra. Não é pra tipo segurar pra sempre, é só o tempo suficiente pra gente correr. Pega uma cimitarra em trava, se tiver um negocinho. Não, só pra aprender pra gente lá, falar com o velho depois. Eu vou tentar dar. Você vai tentar o caramba, vou roubar ela de você. Calma. Jeff. E o dragão vai pra gente. Oi? Caí. Não, não tem nada. O que vai pelo caminho onde a gente tá. Desmoronar. A gente viu esse bagulho ele pode desmoronar, tá ligado? Tá. Eu vou a gente fazer um pouco da vida. Mano, essa minha ação foi muito engraçada. Eu traquei, ó. Joguei água e isso é tudo que você vai fazer. Empurra e fecha. Eu tento falar... Tira os corpos de perto da porta e trava ela enquanto a gente tenta arranjar um jeito. E eu. Lá. Quê? Mas não eu tô sei. Tentando dar orientações. Eu era do exército. Não, você não sabe seguir show. Ordens. Não vou querer dar ordens pra gente se você não seguiu nenhuma. Você não é uma patente assim. Maior que a minha. Não, opa, sou sim, eu sou mago, sou patente maior que todo mundo. Não! Eu posso chegar na sua. usar ação. E daí com uma ação bônus. Cobra? Para subir lá em cima na geladeira. O movimento chegou no corpo. Ação, você faz nele. Ação ardilosa. Show. Calma aí, eu tenho que contar se vai dar, porque senão, putz, caca mesmo. Você vai tentar pegar minha espada. 2, 3, 4, 5, 6. Vou aqui, vasculho nele tudo que eu posso pra achar a droga de uma espada, pra tentar colocar eu ali. Eu tô no... olhando isso, eu posso você simplesmente tá. falar, ah, tá no bolso esquerdo. Tá no não bolso, quero saber. É... é aquela retrato, sabe, do Percy Jackson. E desse aí, desamarra no processo. Esse cara é Jedi, velho. Na verdade, ele... É. Tô. Você tinha alguma espada extra? Tinha três espadas. Aí mesmo a que tinha atacado, eu peguei ela. Então, duas que eu carrego pra atacar. Ele tem um arco uma... também. Isso, o arco mas não funciona, o arco, não o arco quebra. Ok, então mas você jogou uma espada na aranha. Não joguei na aranha. Isso foi no cão infernal. Foi no cão infernal. No Goblin. Eu tinha pego, eu tava quase já com as três. Usei uma pra abrir. Quando você foi lutar com a aranha, você foi com duas espadas, certo? Foi com duas espadas. Ficou uma guardada. Uma guardada. Ok, ele tem uma espada guardada. Na bainha, nas costas, sei lá. E eu achei? Você molhou a sua ficha aqui, já. Ah, show! Ó, então... oh, tá aqui, pode eu pegar. Não ligo! Show! Eu usei a disparada. Um, dois, três, quatro, cinco. Oi, craca, meu amor, tudo bom? Oi. E coloco a espada pra segurar enquanto a gente corre. Ok. E aí eu simplesmente vou embora. Muito bem, enfiei a espada, tem aquela sala de travas, né? Sim, enfiei a espada ali travando. Sim. Ó, gente, a gente tem o quê? Você quer que eu entorte? Eu entorto, né? Porra! Não, mas assim... Eu tenho ideia! A gente tem o quê? 10 segundos, 12 segundos. Tinha mais dano, né? Ela falou que somou? Não. É porque ela, o dano da fúria, não sei quanto que é. Você somou 2 pontos extra da fúria? Não. Ela falou 2 vezes só somado. Então, mais 2 de... Ela nasceu do ferro. Da fúria. Ela tava na barriga da mãe. Ela tava em contato com ferro. Ok, muito bem. Travaram a porta. Oh, alguém me dá um chocolate aí, acabou? Toma aqui. Quando você tá entortando a espada ali, craca, você escuta o tic-tic-tic dos esqueletos chegando, começa a bater na porta, tentando arrombar a porta. A porta começa a vir na frente de você. Parece crítico uma vez. E aí, gente, o que que faz? Vamos correr, caramba. Vai correr mesmo? O que que faz? Se tranca a porta com a espada. A gente já trancou, bebê. A gente entortou sua espada. Você tá atrasado, errado. Tá vendo como ele dá ordem bem, mano? Então, eu tô literalmente com veneno de uma aranha. Deixa eu ver. Eu tô literalmente com veneno de uma aranha que me deixa lento. Eu tenho desculpa. Gente, assim, subitamente a porta ela vem com duas assim, ó. Brum, vai até o limite da espada, de onde você entortou, tá? Chega a ver um bonzinho que tá lá por dentro. Tá? Abre os dois lados. Você enxerga que tá lá por dentro, você vê os olhos brilhando da vampira e a mão dela passando assim, tentando pegar vocês pelo vão da porta que se abre. Você fecha a porta com tudo que passa ela assim e não consegue. Ela não consegue. Não consegue. Desgraçados! Meu Deus! Eu vou matar todos! Mas não, gente, não, vai dormir! Vai dormir! Assim, gata, eu ia cantar uma música pra você, mas tá sem muito tempo, tarde. Irmão, sem Ô, cadê as madeiras que tava prendendo essa porta? Tá tudo do lado. Vai ter prego. Acho que vai. Alguém tem prego só por curiosidade? Madeira tem prego. Eu tenho martelo. Eu tenho martelo. Mas, gente, prego não fica ruimzinho quando você tira ele da madeira? Isso é um prego mais dois. Eu tenho era medieval. O prego era um pedaço de metal. Ó, tá cheio de prego no bolso. A Versailles tem prego. Eu tenho martelo. Você tem prego por quê, Versailles? É pesado. Por que você tem prego? Porque se você tivesse qualquer pacote, talvez eu tivesse ele também. Gente, eu tenho um martelo. Vamos fechar essa porra dessa porta. Eu tô segurando, só vocês sim. Okay. Nossa, eu consigo me desvencilhar pra ajudar eles? Não. Peça de força. Com desvantagem. Com desvantagem. A gente é bom sempre ressaltar isso. É, não, eu vou ressaltar tudo agora aqui. Três. Putz, cara. Continua preso lá, tá? Purple, teste de morte. Oh boy. Nossa, Purple, dá certinho aí, na moralzinha. Não é como se fosse minha opção, amigo. Mas é. Era só você não ter... Toca a música, amigo, pra eles dormir. Tá, meu vamos querido lá. Doce essa canção. Se alguém quiser espirar esse cara... Então tá morto, gente. Mete prego nesse bagulho. Mas as minhas músicas, não. 17. Mais um sucesso. Uhul! Boa. Aí, não, na próxima o Purple volta, gente. Vocês vão indo lá com o martelo. Eu posso levantar assim? Pode. Pode. Não, enquanto eles estão... Eu vou pegar a poção no meu bolso, então eu vou tomar. Ok. Tem gente que precisa ser curado também. Ah, é verdade. Assim, tem uma pessoa que tá há três meses, pessoas pedindo pra ser tem curada. Tem uma pessoa aqui e que ele tá com poção. Poção. Vou pegar a poção dele e vou dar na boca dele. Não, dá pra cá, ó. Dá pra craca? Dá pra craca. Não, a craca tá em pé, ah. Ele tá caindo, morrendo. Ô, Tiago, o que que eu rolo da poção? Um D4 mais 2. Rola, rola aí um D4 mais 2. 5. Agora eu dou uma facada nele. Jeff, quando eles estão lá... Ele vai ficar cheirando o caralho. Quando eles estão lá tentando pregar... Quando ele... Aí eu vou assim na cara dele. Pra ele abrir o olho. Gospe. Tá me devendo um, hein? Oh. Vou levantar. Tá me devendo uma alma. Outro gato. Tá me devendo uma fazenda, daí você passa a dívida direto. Passa a escritura da dívida. Quando eles estão lá pregando, eu vou usar um pré ferimento em mim mesmo. Ok. Ele só tá devendo então, as coisas. Que é o mais importante, é, né? É, eu tô ele com só cinco. Tá devendo as coisas. Acho aí, que assim, eu tenho que rolar um D8. Muita gente fez muita coisa. Enquanto é, tá todo mundo fazendo tá isso, eu não tô fazendo nada. Eu posso escolher o baú? A Fê? Só por curiosidade. Não tô aqui no baú. Ah, então eu vou. Aperta, cara. Não, tive armadilha. Dei martelo. Ajuda. Por isso que eu. Eu não tô pregando, eu tô me pegando. Então, se o Drácula sair de lá, a gente tá feito. Corpo tá curado, sem todo mundo acordar, todo mundo vivo agora. Show. Quem menos tá pregando a porta? Quem que tá pregando a porta? Quem que tá pregando? Putz, cara, ela por aqui ali na janela. Você. Quem tá pregando, quem prega é clérigo. Adorei. O que é aqui? O lequinho assim na janela. Eu tô pregando porque eu tenho os pregos. Quem tá pregando? Você? Mais três? Posso mandar você pra pregar? Você vai jogar um teste pra mim. Nossa, teste pra pregar. É só ela que tá fazendo isso, meu povo? Não, você não tá também? Eu tô segurando. Eu tô segurando. Joga com vantagem aí, gatinha. Vocês vão jogar. Você vai jogar um teste? Deixa eu ver aqui. De pregar portas. Não, é teste de Igreja Mundial da Graça de Deus. Vai ser um teste de destreza. Se tiver proficiência em prestidigitação. Nossa senhora! Martelou o dedo. Com vantagem? Com vantagem, ela tirou 2 e 3. Tá deixando a madeira cair aqui mais de mim. Ok. Não, pera, deixa eu somar. 3 mais. Vai dar 4. Ó, o 3 aqui, ó. Você atingiu a si mesmo com violência. Não, mas isso aí não. Peraí, gente. Não, pera. Acho que a gente não tá usando a cabeça. Ah, não! Você não tá usando desse sentido. Você tá caído, diga-se de passagem. A sua chama divina é truque, né? Você pode ir usando ela com frequência. Mas ela certo? Tem que ver. Então, eu acho que se a gente jogar uma tocha, você vai ver a vampira, você pode ir tacando com uma porta na frente. Ela não vai te atacar e você mata a vampira. Quê? E qualquer então, outro bicho. Mas que assim, né, morrer, gente? Eu não sei. Você acha que a vampira, se começar a tomar dano, ela vai ficar na parada na frente da vampira? Eu não sei, a gente tem uma chance. Outro gato. Veja, vai mais gente martelo, lá martelo, pegar no martelão. Um monte de tigrão. Então a dificuldade é 14 pra eles conseguirem arrombar essas tábuas que vocês pregaram. Eu posso, nesse meio tempo, usar vigor abissal assim? Pode. Assim, só pra até que é é, vidinha. Coisa do demônio. Putz, caca. Coisa do demônio. Pode usar medicina. A BPA pode usar medicina pra... Recuperar um PV? Pode. Pode. Faz pode pode me ajudar. Eu também eu quero posso... usar medicina pra recuperar. Não, eu vou usar a medicina na cara. Muito obrigada. Oh, muito bem. Eu tô lá. Muito bem. Girando eu posso estar rastreando a querido, de saudade duas vezes. Pode. Se conforma aí. Tá? Controla o meu normal. Vou jogar investigação pra ver se tem armadilhas. Investigação eu não tenho. Investigação. Então joga inteligência só. Ah, mas eu sou muito inteligente. Mas não vai falar. Você tá fazendo o quê? Eu tô vasculhando o baú pra ver se tem armadilha. É, vai que sai o Drácula de lá de dentro e canta Crucified pra gente, que é uma ótima música, a gente ouça. 13 minutos. Cura? Quantos? Um. Cura é um ponto, quantos? Um. 3. Quatro. Quatro? Não, tranquilo. Você vai lá, começa a olhar ao redor do baú. A frestinha que tem assim na abertura da tampa. Vai ter uma armadilha só porque eu tirei 4. Você não consegue invocar. Você constata que não tem nenhuma armadilha ali. Tá seguro. Então posso tentar abrir? Não pode. Eu vou tentar abrir, gente. Porque não, se todo mundo tá morrendo, assim, por que eu vou salvar o quê? Cara do Jeff, que você fez merda, cara. Eu sei, eu fiz merda quando eu tirei 3 no dado. Porque existe um Deus menor pra tudo em arte. Joga alguma coisa? Isso aí, ó. Pra usar pra ele. De que forma você vai abrir? Sei. Ele vai abrir a porta? Não, eu vou abrir a porta. Acabou de referência, acabou de referência. O que você tá fazendo? Abrindo o baú pra ver se o Conde Drácula sai tá. De lá. O baú é assim, ó. É uma tramelinha assim. Que... Mas ele é mágico, né? Tem um cadeado velho enferrujado ali. Show. Você vai com as suas gazuas e enfia elas na fechadura do cadeado. Eu quero, mas eu não posso. Joga a prestigitação agora. Parece não. Não tenho. Gente, eu sou seu. Calma. Acho que a gente deve... Prestigitação você tem. Ah, eu tenho sim. Você escolheu o seu ladrão que rouba. É, não. Não que desarma. É o meu atletismo é zero, diga-se de passagem. Eu acabei de perceber isso. Boa. Não, claro. 10. Oh, ok. Passei. Você vai lá, começa a fuçar no cadeado. Tá? Cadeado bem velho, enferrujado, bem antigo. Fácil de abrir. Mas não, não. Todo mundo é para. Eu então. Ô mago, vem cá! Vamos usar as mãos mágicas? É, arrasta ele aqui pra frente da porta. Pra okay. cá. E eu venho pra cá. Eu vou sacar daqui, Ok. Mas com ele apontado pra lá. Se me soltar alguma coisa, ele vai soltar pra lá. Okay. Show, não show. Pro meu lado. Okay. O que sai do baú, Jeff? Você abre o baú, tá? É, eu, eu fiquei sinceramente tentado ter uma escadinha e sair Tiamat de lá dentro. Mas não. Aí, o que eu vejo? Você tá olhando lá? Tô. De pertinho? Eu tô assim. Não! Não, é porque eu tô preparado pro combate. Vem em mim que hoje eu tô fácil. Não tá não, bora com isso, gente. Tá todo não. mundo morrendo e você Ai. Fala vem em mim que eu tô fácil. Gente, acho que aqui pra ajudar a pregar. O Fenrir, ele abre o baú assim, a tampa levanta. Na hora que a tampa levanta, você enfia a cabeça e explode na sua cara. É uma mímica. Quanto de dano eu levei? É, você vai jogar que um teste que pediu, de resistência então? De destreza. Ô, uhum. Mágica, calma, vai fazer sentido tudo isso, não gente. Vai, não, vai fazer mais sentido que o Tark abrindo a porta. O meu fazia, era pra jogar na cara dele. Agora. Não era pra eu entrar aí. Era pra jogar na cara dele que a gente quase morreu por causa da porta. Putz, kaká, meme, 7. 7? 7. Não fui eu que acordava mesmo, tá? Completo. São 2d6 de dano de fogo. Que não era pra abrir. 9 pontos de dano de fogo. Uhum. Caiu Nossa. Pra trás? Oi? Caiu pra trás? Provavelmente sim. Eu não sei, eu caí pra trás. Não sei. Enquanto ainda. Com a explosão? Eu acho melhor cair. Não, com a explosão eu caí. Provavelmente sim. Ainda mais eu que sou fraco, gente. Caiu sentado de bunda no chão. A cara dele toda chamuscada, o cabelo assim pra trás, tipo pateta. Aí eu olho assim, ó. Não, eu mando um like. Ele caiu igual o Marcos. Não, por que, senhor? Não. Por mando que, um like assim, ó. Faltam dois dentes. É um pior que o outro. Ok. Os dois estão do lado, tá infeccionando. É, tá passando, né? Tá passando. É contagioso. Foi na hora que ele foi pegar a espada dele. É. Contagioso. Nossa, real. Se gostou na espada, se fudeu. Na cimitarra, tá bom? Isso, não, aprenda o nome. Joga na vampira a espada dele. É, tchau. Aí a vampira vai pisar na armadilha. Ô, Sky. Oi. Lá dentro, você vê um... Eu vou lá também agora, pô. Né? Um monte de tecidos. Que delícia, é um monstro. Tá? Um monte de panos. E quando vocês olham, vocês veem que... Assim, são muitas vestimentas nobres. São mantos clericais. É a vestimenta dela. De tenebra. Devolve. Mantos clericais negros e azul marinho, tá? E nas costas, assim, tem bordado em prata, com fios prateados, tá? O símbolo sagrado de Tenebra. Valeu a pena tomar todo esse dano. A gente conseguiu ficar rico. Valeu, não. Oi? Você podia não ter tomado esse símbolo. Mas pelo menos eu também interpreto o personagem. Bom. Alô, Bipiante. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Agora, a Kraka Fashion Week vai poder acontecer. Existe com os clericais. Kraka Fashion Week na fazenda. Joga um D12. Que cena. Uma bata zona assim? Tenebra. Caramba, que lixo. Tem dois mantos clericais que ainda estão em bom estado. Muito todos os outros eles estão esfarrapados, estão desmanchando já de velhice. Nossa, eu posso vestir de um. Velhice, tem mais assim? Ah, então eu vou vestir um. Assim, eu não vou fazer Nossa, isso, tá bom? Nossa, eu não vou fazer isso, tá bom? A gente brilha. Não, é o manto preto com uma lua atrás. Era o meu sonho de drag. Era o meu sonho de drag. Vai, gente. Ó. Mas, gente, eu tenho coisa pra curar, então tá de boa. Além disso... Não, não tô olhando. Além disso, acho que tá todo mundo olhando agora, né? Sim. A vampiros e os esqueletos lá. Blum, blum, blum, tentando arrombar. Eu vou fazer uma coisa aqui. Diga. Ô, porco, vai lá martelar a porta. É isso que eu tô indo fazer, só que eu vou usar a prestidigitação e fazer tipo meio que um esboço do símbolo de Azir, pra eu não ter que conhecer muito na porta. Ok. E falo, afastem-se, vai, tô cansado. É, no começo quebra essa. É o desenho do cavalo. Começa bom. Olha, ó. A Tenebra vai matar ele. Dentro. Ele ofendeu a mulher. Tem um baú. Um baú. Um baú dentro do baú, tá? Um baú é uma caixa desse tamanho assim, ó. Uma caixinha. É uma caixinha de ébano. Madeira nobre, tá? Tem um fecho simples, não tem cadeado trancando isso. Eu vou pegar um baú de lá, tirar de perto dele, vou levar pra longe, sai daqui. Não, vem. Vou usar uma mágica pra tentar abrir. Abre o baú, tá? Tá todo empoeirado ali, sai tudo sujo. Tá? Gente, se não sair o Drácula, eu vou ficar muito triste, tá? E aí vocês veem, dentro desse baú... Quieto aí. Dentro desse baú... Tem uma série de pequenos frascos de vidro semitransparente. Ou pode ser cura. Você pegou qual? Que eles são de cores diferentes. Pega o verde. Não sei que cor que tem lá. O verde? O verde. Pegou o verde? Cheirou assim? É um cheiro não, meio. Não, verde não. Um cheiro meio ácido. Não, mas você só tá cheirando, só, você não tá bebendo. Olha, tem produto. Tomou? Não. Por quê? Porque não. É legal. Tomou. Tem alguma que parece poção de cura? Igual a lá? Chama eu, chama eu. Então eu vou tomar porque eu tomei o dano pra gente. Não, não. Claro que não. Você vai tomar sangue. Tem o quê? Não, não. Gente. Não. O que eu teria que ter pra isso, pessoal? Inteligência. Seria alquimia. Alquimia? É. Você aclarece a deusa do conhecimento? Mas você tem um bagulho lá, maluco. Kit especialista proficiência, kit de herbolismo lá. Herbalismo. Herbalismo. Mexe com planta. Mexe com as ervas lá tudo. Não pode. É pra ser pra proteção também? Onde você tá, caralho? Fazendo as preces de quinta. Onde você tá com o baú? Ah, tá, ó. Eu tô aqui com o baú. Eu tô olhando o baú. Eu vou aí olhar pra ver. Descansou. Tem uma quantidade de frasquinhos pequenos, verde clarinho. Tá? E uma quantidade de frasquinhos que é um verde mais escuro. Porque tá todo mundo verde. Então, os frascos são bons. Calma. Tem também... Ai, gente, assim, eu já me sacrifiquei já pelo grupo, tá? Mas é que você precisar... Eu abri o baú, tá bom? Você podia muito eu bem... Eu que abri o baú! Eu abri o baú, você tá? Você sofreu a cara pra tomar o eu dano. Eu destranquei o baú. Vocês estão discutindo e tem uma morta-viva batendo na porta. Mas tem uma... Tem um outro frasco com um líquido azul da cor do céu. Que delícia. Tá? E vocês notam que quando vocês mexem... Mexem esse frasquinho, ele tem um tipo de uma efervescência. Começa a se desprender bolinhas dele e ir em direção à tampa. É um Digim. É XP, é XP. Não, é um Digim. Bebe aí, é XP. Mano. Eu posso? Ó. Tem chance. Vem, alguém, olha pra mim, descobre o que são essas poções. Claro. Claro, vai fazendo isso aí pro rolê aí. Vocês vão testar? Eu queria testar. Vão avaliar? Pode usar arcanismo? Pode usar arcanismo. Vou usar arcanismo então. Ah, eu vou esperar todo mundo e daí, quando todo mundo souber, eu bebo tudo. Eu tá? Posso usar uma magia pra pegar o 17. Ah, eu tô de boa. O que eu posso usar? O que dá pra 17. Hã? Quem pode me soltar, por favor? Arcanismo. Não, deixa eu ver. Eu tô cheio de pé de aranha e eu história com desvantagem. Eu tenho arcanismo. Pode jogar arcanismo todo mundo. Vocês estão olhando todo mundo a mesma poção 18, ou estão olhando vidrinhos diferentes? Ah, eu tô. Eu tô no vidrinho azul. Eu 23. É o que chamou a atenção, azul da cor. 23. Qual que você tava olhando aí? Tô olhando de cura, pra ver se é de cura mesmo. Que você falou que era o verde mais claro. Verde mais clarinho? É. Mesmo cheiro da poção de cura que vocês estão então, utilizando. Posso... Tomou? Tomei. Ela tem um gosto, assim, mais azedo do que a poção era de cura que vocês estão tomando. Vai ter garganeira. Tomou? Tomei. Joga 2d4 mais 2. Nossa, se ele curar, eu vou tomar na hora outra. Eu vou sair correndo. 4, 7, 9. Cure em pontos de vida. Eu vou sair correndo e tomar isso daí, disparada. Jeff, eu vou olhar o frasquinho verde claro. Eu vou olhar aquele azul lá pra ver. Tá. Alguém joga 2d10. 2d10. Eu também preciso de... Eu preciso de curar. Vai bem, hein? D10. 2d10. Não. Pode ser... Não, D10. 2d10. 9 e 7, eu tirei. 9 e 7 dá? 16. Tem 16 frasquinhos desse igual. Tem 15 agora. Nossa! Ai, gente, vamos. Perdeu! Joga. Viu? Se não fosse eu me sacrificar pelo grupo. Se não fosse. 4 de vida aqui, ó. Tá, vamos lá. O verde clarinho. 15 frascos de poção que curam 2d4 mais 2. Anotem gente, aí. Não, vamos todo mundo tomar. Vamos me anotar, porque não vai sobrar gente, nessa parte. Já tá tudo anotado. Não, já me dá um aqui que é pra caca. Não, dá um pra mim também, porque se não fosse eu. Não fosse você fazer cagada? Vai ficar com 12, então. Mas é as cagadas que são tá. Time. Tá. Fora isso, tem um verde mais escuro. Ah, então vai 13. Alguém vai tomar? Como é que é? Eu quero. O verde mais escuro. Tem uma azulzinha. Toma aí, que solta bolinhas. É, eu vou ver essa daí. Tem 15, vai ter. Quanto que deu seu teste que você falou? Aí você não tem 18, não. É só mais. Ok. Tá. Ygritte, tá. Você não sabe o nome desse líquido que tá ali. Mas você sabe. Voltei com o efeito. Não, você sabe o nome sim. Você sabe? Você sabe o nome sim. Porque você já viu no templo de Tanató, você já viu outras clérigas, outros clérigos fazendo um líquido igual a esse. Todo mundo pode tomar. Eles abençoavam esse líquido, ele se tornava azul, imbuindo do poder da deusa. É uma poção de heroísmo. Tira mais duas aí. O líquido azulzinho é uma poção de heroísmo. E o que seria uma poção de heroísmo? Uma poção que você fica com uma capa vermelha. Não, eu vou vestir o manto preto e tomar a poção de heroísmo. Não, então. Tô brincando. 4 mais 2. Poção de heroísmo. A Ygritte sabe o que faz. 7. Durante uma hora, quando você toma a poção, durante uma hora você... Tomar outra também? Você ganha 10 pontos de vida temporários, que eles duram uma hora ou até perdê-los. Tá? E durante uma hora também, você fica sobre os efeitos da magia abençoar. Bênção. Benção, acho que dá um D4. Tem um só desse. Não, de qualquer forma, eu salvei a parte inteira, tá? Eu só queria dizer isso. Só vou o quê? Você salvei o cadeado. Verde escuro. Joga. Mas alguém se atreve. Cadeado velho. Mas alguém se atreve. Mas alguém se atreve que a ideia daqui. Quantas da... É, eu também. É, deu 20. Ah, não, desculpa. Joga um D6. Ah, sim. Sabe, né? Esse é da Ygritte. É isso. 5. Tem 5 desse líquido verde escuro. Que faz o quê? Que é o Benson. Não, o Blessed é o azul. É o cura maior. É uma cura mais forte. Uhum. Essa daí cura 4d4 mais 4. Putz, cara. Não, vamos guardar, gente. Guarda pra tomar o boss. E vai ter boss? Porque a gente tá a 7 sessões nessa sala. Guarda pro boss, guarda pro boss. Mais 4. A gente vai conseguir sair da sala. Então, a gente tá a 90 milhões de sessões nessa sala. Alguém joga um D10. Eu. Isso. Eu só não tenho. Ô, me dá mais uma poção aí, cara. Putz, cadê? 10? Vou tomar uma poção. Que beleza. Ah, de nada. Ó, tem um outro frasco. Só mais 4 de vida você tem. Tem um outro frasco. Que é um líquido azul escuro, escuro como a noite, tá? E ele tem como se fosse uma purpurina flutuando dentro dele, tá? E de vez em quando vocês têm a impressão, é como se o Pikachu ele eletrocutasse esse vidro e de um grãozinho de purpurina pro outro sai como se fosse uma faísquinha, um raiozinho. Eu tô perto do baú. Dá pra mergulhar a flecha aí. Eu tô perto do baú. Eu acho que todo mundo tá perto do baú, né? Deixa. Quanto que deu o seu teste? 21? É. Ok. Você sabe bem o efeito que faz isso. Esse frasco, com essa tonalidade e esse efeito visual que tem lá dentro, quem toma esse frasco fica protegido durante uma hora contra danos elétricos. É um só. É uma poção de resistência a dano elétrico. Tem mais. Tem mais? Viu? Gente, se não sou eu pra abrir esse baú. Tem mais! Não, Se não sou eu pra querer vestir as vestes de Tenebra assim do nada. Não, descobri Tenebra no bolso. Quem que tá analisando o próximo frasco? Eu. Ó. 17. É um frasco vermelho, um líquido vermelho dentro dele. Sangue. Vermelho sangue. É vinho. Bebe lá. Vinho, vai pro corpo. Não, tem que dar uma. Estranhamente, esse líquido, ele pulsa. Meio que magicamente. Vitalidade falsa. É, dando a impressão como se fossem as batidas de um coração. Quem que analisou? Eu, 17. 17? Quantos que tem? Você acertou. Não, uma poção de vitalidade. Uma? Tem uma? Dessa? Uma só. Vixe, vai ter que. Nossa, a gente. Não, a gente o que vai ela faz? Hunger Games agora aqui. Tá? Pra ver quem fica com as poções. Remove qualquer exaustão. Qualquer exaustão e cura qualquer doença ou envenenamento que esteja afetando você. Eu? Pelas próximas 24 horas, você recupera o máximo de pontos de vida cada vez que você jogar dados de vida pra recuperar pontos de vida. Nossa, não. Gente, o Tarko tá caído ainda. O Tarko tá e ninguém foi ajudar. Ele tá lá, tá lavado. Eu deixei ele assim, porque ele assim não faz cagada. A melhor maneira dele é amarrado e caído. Eu deixei ele assim, porque assim eu posso fazer cagada. Ele não pode usar aspiração, eu acho. Posso, ganhei. Como é que você desvantagem? Aí ele anula a vantagem? Aí anula. Aí você vai jogar o teste normal. Dificuldade 12. Por que, Deus? Puto, KK 12 certinho. Instantaneamente eu tô me esforçando aí. Explode a teia. Consegue se soltar depois de 2 horas. Você ainda tá meio enjoado ali por causa do veneno, você sente mal-estar interno. Eu posso vomitar? Você se sente envenenado. Pode vomitar à vontade. Eu vomito pro outro lado. Aquela poça, aquela gosma verde. Tem uns grãozinhos de milho ali junto. Galera, quando eu vejo tudo isso, eu grito, Tarko voltou, alguém amarra ele. Ó, tem mais. Se vocês não ajudarem a fechar sua porta, eu sei. Tem um outro líquido, quem que vai analisar? Vai. O Jeff. Porque ele foi me ajudar. O 4 que ela tirou aumentou o CD dos bichos que tentar, né? Isso. Mas então, tipo, já tá lá a madeira. Tá lá. Não tem, tem como melhorar o serviço dela? Ah, ele botou o símbolo. Eu vou lá, eu não quero. Jefferson, eu quero espantar os esqueletos com o símbolo ali de Asgard que eu tinha visto. Ok. Não. O incrível Purple. Eu vou botar. Você quer rolar um intimidar? Sim. Joga um intimidar. Dá pra bloquear aquela porta com a pedra? Eu acho que dá. Hein? Tá bom. Só um minuto. A gente pode tentar. Eu vou lá explorar. 15. 15. 15. 18. Caramba, 18. A sua pedra até a porta. Jeff. Porra. Tem. Você vê os esqueletos recuando lá pro fundo. Só a vampira fica mais ou menos no meio da sala. Ela fica o tempo todo praguejando, amaldiçoando vocês. Eu vi ali, sumam daqui, metam o pé. Metam o pé. Por favor. Tá, eu consigo ver o vampiro? Quanto bipiante? Não, tá só lacrada, corta com o não, pode ficar totalmente lacrada e vocês não veem mais ela. Não, eles estão intimidados. Quanto deu bipiante? É, 5. O quê? 5? É um Mickey de novo. Que pena, bipiante. Você olha... Não vê nada. E deu uma história. Era um pai. Aonde ela tava? Vai que tinha mais um frasco. Você olha esse frasquinho que tem um líquido amarelo. Deixa esse profissional. Tá? Um líquido amarelo. Todo pontilhado por pequenos pontinhos negros. Tá? Que ficam flutuando aleatoriamente ali. Você olha para aquilo, tenta analisar, tenta cheirar, mas você não faz a mínima ideia do que isso faz. Vai tentar também? Eu vou ser a história de uma criança. 11. Aí Grit foi melhor. Usa o quê? Arcanismo? Pode ser arcanismo e história. Ou história com desvantagem. 16. Ah, tá. 16? É. 16 deu bom. 16 deu bom. Não pode usar intuição, você tipo... Nossa, isso, caralho, intuição da porra. Então, pode. Na minha terra a gente chamava mas isso. Mas o arcanismo você vai conhecer o que tá lá dentro, os efeitos, o nome e tudo. Usando intuição, você vai ter uma noção vaga do que aquilo pode fazer. Entendi. Ah, isso é pra me proteger. Ah, isso é pra me deixar mais rápido. Ah, isso vai curar. Mas você não vai saber, vai curar tanto. Ó, Bipiante, Ygritte. Então, a Ygritte vai, olha o líquido que tá na mão da bipiante. Conforme ela chacoalha assim, as pintinhas começam a se mexer. Imediatamente vocês duas se lembram de um animal que vive na grande savana, no norte e noroeste do mundo. Tá? Quase. Quase. O jaguar. Um jaguar. É de agilidade. E o jaguar é um animal muito rápido. Vocês têm na mão de vocês uma poção de velocidade. Toma, cara. É uma só? Uma só. A gente pode estar. Durante um minuto, quem tomar vai ficar sob os efeitos da magia velocidade. Que faz? 10 turnos? Eu vou. Um turno. Ah, um turno? Não. Desculpa, um minuto. 10 turnos. 10 turnos. Então vai rolar. 10 turnos. Não, vê a descrição aí que é muito boa. Além de se deslocar super rápido, você pode dar um ataque extra. Isso. Quando você acelerar. Você mesmo que vai usar essa postura. Tem mais. Caralho. Meu Deus, é programa de TV. Mas vem. Opa, peraí. Alguém joga um D4. Sou eu. Até não sei o que é um D4. Ah, tá. Eu não sei o que é um D4. Um, sério? Claro. É, não fui eu que joguei. Foi o Tarco. Oh, porra. Não, peraí, quem jogou? Eu. Não, eu posso jogar e ver se saiu um número maior do que um, o que é muito fácil. Eu joguei e tirei 4, sério? Não. Joga então você, vamos ver se vai ser um número diferente. Putz, cara, 4. 4? Quatro? Aí você vai jogar os meus dados. Vou fazer igual a morte no Bill e Ted. Melhor de 3. Mais 2. Aí a gente soma e subtrai. Pode ser. Tipo, soma com 4. Faz a média dos dois melhores valores. Mas eu não sei fazer média. Você vai aprender agora. 4 de novo. Ok. A média de 4. 4 mais 4. É 8, tá? Ok. Quantos 4 você somou? 1, 2. É, divide 8 por 2. Socorro, não foi mesmo. Você calculou a sua média do semestre? Eu não calculo. Siga calcula. É. Ok, esse 4 aí de vocês são 4 poções de vitalidade, não é uma só. Uhul. Nossa, muito obrigado, Sky. Muito bom. A velocidade é uma só, muito roubada. Mas eu fiz, eu abri o baú. Gente, eu deixei todo mundo se curar. O cadeado tava todo zoado, era espirrado. Vitalidade? É. Não era assim, tá? É aquela que cura exaustão, doença e envenenamento. E durante 24 horas, toda vez que você se curar, você cura o máximo possível. Eu acho que agora cura toda exaustão? Eu acho que agora sim. Não, o Bernardo. Toda. Não vai gastar com ele, não. Toda. Não, ele vai matar o grupo ainda. Pô, a gente pode dormir. Não é aquela vermelha? Eu durmo em 4 horas, é rápido. Não, assim. Ah, essa daí. Ele tá correndo atrás de um senhor de idade, tá? Ele é de idade, eu também sou de idade. Ó, quem que tá fuçando o baúzão? No meio das roupas rasgadas lá. Sky, você acha 2 pau lá. Que delícia! Eu quero! De graça, Cid? É, nesse momento eu perguntou essa sexualidade. É 2 dildo de borracha. Plot twist, Sky é droga. Ela se taralha, aquele ali. Sky. Oi. Mas não são 2 pedaços de pau comuns. Você acha esse pedaço de pau aqui? Que delícia! Ah, não, não sei se eu devo. Esse pedaço de pau aqui com um cristalzinho. Sim. Ele encontrou essas 2 varinhas lá dentro. Eita. Varinha com pau. Nossa. Um deles é bordo. Não deixa o Borbô chegar perto. Não, são varinhas. Varinhas. Ela é Harry Potter. O público sabe que eu encontrei essas 2 varinhas? Não. Qual que é o nome? Então, eu guardei. Eu não sei. Peraí. Não. Calma lá. É sério. O Sky estava fuçando dentro do baú. Alguém viu? O Sky estava fuçando dentro do baú. As demais pessoas estavam analisando vidrinhos de poção. Quem não estava analisando vidrinho de poção? Quem não estava? Agora ninguém estava analisando. Baixa o sabão aí, Marcos. Ah, achei que era quem estava. Quem não estava analisando vidrinho de poção? Eu tô ali na porta. Ok. Ela também tá na porta. Eu tô na porta. Vocês 3. Sim. Vocês estão prestando atenção no que o Sky tá fazendo? Agora eles estão, né? Eu tô na porta. Gente, então eu tô. Porta fechada. Vocês estão prestando atenção no Sky ou nos vidrinhos? No Sky. No Sky? Ah, eu vou fazer o que com o vidrinho? Eu ainda não sei quem cura. Então vocês 2 talvez vão ver. Você vai tentar ocultar na hora que você tá funcionando lá dentro e mas acha. É claro. Ok, então você vai jogar. Presta digitação ou furtividade que você tiver maior. Então. E vocês vão jogar percepção. Ele joga com vantagem, né? São 2. Ele está envenenado. Ah, eu jogo com desvantagem, por isso eu peguei. Joga com desvantagem. 5. Nove. Eu posso gastar a inspiração? É pode. Assim, meu coração palpita. Pode. Meu coração palpita. Nossa, já dá uma barriga pra mim. Eu sei o que, que eu vou fazer com isso, tá bom, gente? Inspiração pra quê? É assim. Pra oi? Pra quê? Pra ocultar. É. Ah, não, mas foi. Ele tá fuçando no baú e percebe que vocês estão próximos ali. Ele começa a esconder por baixo das mangas. Não, eu tô. Você vai demorar 9. Ah, eu tirei 16 com 12, é igual a 18. Ninguém viu. 16 com 12, caraca. Você arrumou 12, mano? Aqui. 12 mais 6. 12 mais 6. Ah, 16 com 12. Ah, desculpa, gente. Tá bom? Quanto você tem de prestidigitação? 6. 6 com 12 é 18. Mas eu falei 18, eu só contei. 18. Você colocou 16 com 12. Mas Sky, 18. Você oculta as duas varinhas e tem certeza que ninguém percebeu. Ah! Quer anotar aí? Eu quero. Não, mas você não sabe o que é. Oi? É. Eu sabe, são varinhas bonitinhas. Ok. Eu vou anotar, então eu vou anotar duas varinhas bonitas. Mano. Ai, raiva o caramba. Tá todo mundo aqui com segredinho, eu não posso ter os meus? Onde já se viu? É porque você é minha amiga, tá bom? Amigo? Ó. Que gente falou, velho? Vai ficar inútil lá. Não, cai, meu amigo. Lá dentro também tem 2, 3, 4. 4. São 4 tubos. Esse só eu posso ver? Desse diâmetro aqui, tá? Sim. Dessa compridura aqui, tá? Tubos? Tubos. Feitos de papel, um papel grosso. Sim. Tá? Com uma tampa numa ponta e uma tampa na outra. Ah, não, isso eu você vou olha esses tubos e você reconhece, são porta-mapas. Sim. Ah, eu vou... Tem 4. Eu posso tem levar. Tem mapa do túnel. Eu vou levar pra clériga, eu posso? Pode. Tipo, depois que eu ocultei tudo, peguei minhas vestes lindas, peguei os tubos... Ô, clériga, vem cá! Aí eu mostro pra ela okay. Um dos tubos, pra ver se ela reconhece. Posso abrir? Que tá... Pode. Ah, era só o que faltava. Eu fico tentado muito. Muito, muito. Você você abre e você puxa. Tem um papiro lá dentro enrolado. Você vai puxando o papiro de lá de dentro e aí você desenrola ele e vê que tá cheio de símbolos místicos impressos naquele papiro. É um pergaminho mágico. Você olha lá dentro do tubo, tem mais um monte. Muito bom. São 4 tubos? São 4 tubos. Faz a festa aí, mano. Dá um deixa eu ver. Então, Ingrid, o que, que você tá vendo? Eu consigo ler. Mas consegue? Eu não entendo, gente. Então, deixa eu ver. Ó, tá pera lá. Deixa eu ver comigo, esse aqui é muito importante pra mim. Ô, Sky. Oi. Qual dos tubos que você entregou pra Ingrid? Quais foi o tubo? Foi o tubo azul marinho. Foi o tubo vermelho. Foi o tubo azul claro. Ou foi o tubo verde musgo? Assim, não tem minha cor favorita, então eu entrego o verde, que é o mais próximo. Verde musgo. Pera, dois azul, verde e um vermelho? Isso. Azul claro, azul escuro, verde e vermelho. Não tinha o que você cor, assim, não? Que você não tinha. Qual você tem? O verde. Verde. Não sei. Ferrarão, você vai identificar? Ah tá, eu perguntei pra Ingrid, mas aí o mago entra do nada assim, opa, calma aí. Como ela não sabe, né? Mas ela tem a deusa do conhecimento. Não tem arcana aí? Eu vi um monte de símbolos místicos, eu achei que ela não sabia. Não, são símbolos místicos. Quem? Ah, quem? Que ela não sabia. Não, você vê por que, que eu escondo as coisas? Por que isso acontece? Seja um bom ladino, só mostre pra eles o necessário. Não tem somente letras caso ali. Nada. No caso nada, exato. Tá. Nesse papiro tem algumas letras, alguns inscritos, mas não somente isso. Tem símbolos místicos que revelam que é um pergaminho mágico. Tá? O que, que são esses símbolos místicos? São a constituição de um ritual mágico. Tá? Elementos da natureza, energia mística, foi aprisionada nesse pedaço de papel através dessas runas mágicas que foram traçadas ali. Tá? Existem versos ali. Eu não vou ficar recitando verso aqui. Ah, sério? Pra identificar os arcanismos? Os arcanismos. Eu posso até improvisar os versos só desse. Tá bom. Os versos ali estão dizendo. 19, não dá pra identificar. Os versos dizem o seguinte. Sim. Que a grande mãe da noite corrompa a criação de sua irmã, Alihanna Tantala. E canalize o seu poder para prender os meus inimigos. Não faço noção do que isso diz. O que isso diz aí, Maguinho? Vamos fuder a Alihanna. Esses são os versos. Alguém quer arriscar uma intuição? Eu não tenho. Eu tô vendo essa cena toda. Eu tô do lado dele, mas eu... Tá, vocês estão próximos também. Pode jogar intuição. Eu posso jogar com sabedoria, porque eu não tenho intuição. Você pode, né? Pode. Eu tirei 10. Deu 3, né? Gente, ainda bem que eu... Ah, eu tirei 15. Eu sei? Tirei 19. 15? 19. Cara. Não, gente, se a craca sabe, eu tenho que saber. Na taberna, quando eu fazia os ferros lá. Eu escutei uma vez uma conversa. não, mas faria muito sentido isso. Ok, quem tirou acima de 15? Eu tirei 24 em identificação. Eu tirei 15 certinho. E a Canisa, quer dizer? Tirei 8, se não tiver proficiência. Não sei nada, tô cega. Intuição? É. Pode jogar sem desvantagem. Intuição com pode sabedoria. Jogar de boa. É sua sabedoria. Então eu tirei. Bom, acima de 15. Eu tirei 15 certinho, eu consigo dar acima? É, considero assim. Tá bom. Tá. Tudo bem. É, não, 6 é 10. Esses versos descrevem um ritual de uma magia, tá? Que de forma ali distorcida e bizarra, tá evocando o poder da natureza pra prender as pessoas. Isso daí é cadeia. Quase. Cadeia. Evocando o poder da natureza pra prender as pessoas significa você conjurar ramos e galhos e gramíneas no chão pra aprisionar uma criatura com essas vinhas que se enroscam nas pernas dela. O nome dessa magia, mesmo vocês que não fazem esse tipo de magia, vocês pelo menos já ouviram falar, se chama constrição. Construção? Constrição. Ah, tá. É magia... Não, é uma magia de druida. Não, achei que fosse o work, sabe? Da peixe árvore. Ele é druida. Sabe que eu sou druida? Ah, magia druida. Calma, ele rasgou? Não. Não, tá. Não, não é de mago. O conhecimento mata ele. Não, gente, enquanto tá todo mundo vendo esse rolê aí... Tem mais desse tubo? Ingrid, faz favor, você pode ver. Tem um monte, são 4 tubos diferentes. E tem um monte de pergaminhos dentro de cada tubo. Eu vou verificar os pergaminhos. Eu posso mostrar? Esse aqui? Não, peraí. Põe a pedra na porta. Eu já fiz isso. Gente, eu só quero que a gente veja as vestes pra ver o que eu posso usar e o que eu não posso usar. Tem duas. Vou olhar. Certo. Ah, é que ela é certo. A deusa do conhecimento. Vai fazer então dela, pra né? mim. É o mais sensato. Eu tenho o conhecimento do meu lado. Como que você quer averiguar isso? De que forma? Descreva pra mim. Vai usa me causar alguma mal agora. Se usar? Vai me causar algum mal se usar? É só isso que eu preciso saber. Os mantos clericais. Eu uso o quê? De que forma você quer analisar isso? Eu coloco eles. Usa criativo. Eu vou olhar pra ver se eu sei alguma coisa do que tem mais. Eu já conheço. Certo. Alguma história sobre eles, então. Isso. Se uma história ligada à religião pode ser ou história ou religião. O que você tiver maior. Eu sei. Quer dizer, eu não sei, na real. Não, 18, certo. Ok. São mantos clericais comuns. Tá? Não há nenhuma inscrição especial neles que denote que pertence a alguém numa posição elevada dentro da Ordem de Tenebra. Porém, o que você percebe é que calma, eles são feitos eu tenho que fazer, okay? com fios de qualidade excepcional para resistirem a tanto eu tempo sei, enquanto os outros estão todos deteriorados. Mas, infelizmente, ao que parece, não são mágicos. Apenas são roupas bonitas. Então posso usar? Profanas. Eu não indico você usá-las. Eu não sei o que é. Eu sei que são feitos com fios de grande qualidade por estarem resistindo até hoje, todo esse tempo dentro do baú. Mas eu não recomendo que você coloque, porque eu não sei o que ele pode causar em você. É porque assim, para pensar comigo, querida. Mundo preto, ladino, escuro. Não até faça cultivo. Isso. Não. Assim. Coloca. Então, ó. Eu não posso pra mim. A minha mente diz não, mas o meu coração diz sim. Vamos girar no dado? O que o Sky faria? O Sky vai girar o dado com a bênção de Rainha. E se cair, para o Sky Vest. Okay. Seja um dado. Ui, perdão. Caiu para. Sky vestiu. Ok. Sky, você tá todo estiloso, rosa. Aquela roupa maravilhosa. Não era preto? Hã? Estiloso, estilosa. Sky, andrógeno. Ai, que você tá estiloso. Estiloso, estilosa. Rosa. Eu entendi rosa. Ficou rosa chiclé. Chocou. Só quero avisar que eu falei que não recomendo muito. Eu claramente olho pra cena e falo, isso é tão verdadeiro até pra mim. Não. Eu tô olhando os outros pergaminhos enquanto isso. Pra ver se tem uma porrada de pergaminhos, inclusive pergaminhos de mago. Acho que não é de o quê? De um mago. Ah tá, eu entendi maconha. Como bolar um beck? Ah, esse povo de humanos, viu? Eu posso passar do pergaminho pro meu grimoire, né? Sim. Eu tô todo mundo fabulando sobre o que tem no baús. Tem umas triquitanas pra isso, mas é possível. Dá pra setar acampamento ali? Pra gente pelo menos ter um descanso curto, se recuperar pra... Sim, enquanto vocês estão examinando esse baú, vocês estão fazendo um descanso curto. Do lado curto. Dos vampiros, você quer tentar... Ah, verdade! Vamos na outra sala. Eu descanso 4 horas. Ok. Ei, vamos pra essa sala aqui, ó. Sim. Que se os caras passar pra cá, a gente vê eles. Sim. Perfeito. Então vocês estão lá... Eu tô perdendo muito tempo. Que a gente poderia estar recuperando. Ah! Você mesmo? Onde é? Eu. Uma hora. Com seus parceiros. O que vai ser a gente descansar? A gente já tá tomando poção de vida, gente. Uma hora. Descanso curto, só. Eu acho legal que enquanto isso... Tem uma pancada de pergaminhos aqui. Vocês querem que eu descreva os pergaminhos? Não. Não? Ok. Não, só você me dá a lista, né? Ah, eu dei os tubos pra ele, que são os pergaminhos. Vamos ver de que é, qual de qual classe. Pra falar a verdade, eu dei os tubos pra Ygritte e a Ygritte deu os tubos pra ele. Se antes de você, quando vocês foram pra outra sala, vocês levaram o restante, tá tubos, restante do baú ou largaram o baú aí? Levaram o restante do baú, não tá com as moedas lá dentro? Ah, não, mas... Não, o baú da... O baú, tenebra, o baúzão, o grandão. Aqui. É, a gente leva junto. Ok. Vão investigar dentro do baú? Vão investigar dentro do baú. Tá. Eu acho que eu tenho... Não. Dentro do baú. Dentro do baú. O restante das coisas estão lá dentro do baú. 12. Uma adaga desse tamanho. 17. Certo? A lâmina dela é toda ondulada. É tipo a que eu roubei do cara. E termina assim, ó. Numa curva. É uma Cris. Desculpa. É uma Cris. Cris ou uma arma marcial? É uma arma. Do marciano. Do marciano. E ela é feita de prata pura. Estaca! Abre a porta! Não, creca, não. Tem um par de luvas muito, muito bonitas. Fica na página 172. Aí, agora sim você vai ter alguma coisa pra usar. Luva? E se a luva me beneficiar? Não, eu vou de boca, gente. Desce a porrada com as luvas. Mas acho que tá todo mundo olhando agora. Tá todo mundo olhando. Se as luvas me beneficiarem, eu pego elas pra mim. Você tenta pegar? Eu. Não, eu convenço os meus aliados a pegar. Ah, na real. Quem tem convencimento é pelo. Não, eu também não, tenho. Olha, é um par de luvas de veludo negras. Tem símbolo, algum símbolo nela? Nossa, não. Tem. Tem. Alguém pode tentar verificar o que ela tem? Tem esse símbolo aqui, ó. Depende. Eita. Gente, eu vou ficar com o set full tenebra? Ela vai aparecer pra mim agora. Adorei. Tem raiz esse símbolo aqui, ó. O símbolo de uma raposa. Raiz. Putz, caca, meme. Eu não entendi. É o Deus dos olha, ladrões. Como eu não sou um ladrão, eu consigo reconhecer isso de primeira? É claro que eu consigo. Por que eu tô perguntando? Raini! Faz o que essa luva? Só Deus sabe. Veste pra ver. Quando você coloca a luva assim... Não aconteceu nada. Vai pôr a outra também? Eu vou, obviamente. Vestiu a segunda luva, elas desaparecem. Não gostei. Ficam invisíveis. Assim. Invisíveis. Qual a habilidade? Testa aí pra ver qual é a habilidade da luva. Ah, não, vou testar com o quê? Eu vou dar uma estrelinha com ela pra ver se ela dá resistência? Eu olho é uma luva de Heinen. Heinen é o deus dos... Ladrões. Os ladrões fazem o quê? Comunistão. Eu olho pra ele e falo, tenta me roubar, eu vou te impedir. Tenta me roubar, eu vou te impedir. Enquanto você dizia isso... Isso não poderia dar mais errado. Enquanto você dizia isso, eu já roubei o ouro da caca. O quê? O ouro não é só dela. Coloca a mão. Sim, eu vou devolver, obviamente, tá bom? Você roubou mesmo? Não, era pra testar as luvas. Ele mandou roubar ele, aí eu te roubei, porque você não tava percebendo. Eu tava dormindo. Ah, isso. Que bom. É, mais coisa. Aí foi descansar ali. Mais vantagem. Você roubou? Não, mas eu devolvi. Tem mais. Foi só pra provar que eu posso. Tem mais coisa. Não, acabou não. Continua, cara. Assim. Pega a água. Tem esse par de calçados estranho aqui, que parece feito de folhas. Mas é uma espécie de um couro muito maleável e macio. Alô, druida. Oi. Alô, druida. Botas de... Calma, que botas são essas verdinhas? São botas elfas. Ai, então, gente, são botas elfas. Mas são todas acreditam do Dota? Não, Skurt. Sim. É. Não, pra falar a verdade, o Jeff gostou muito de mim nas sessões. Então ele tá dando todos os itens do latino, mano. Ele tá fazendo um set bom. Calma, eu tenho que anotar as luvas. Como que eu anoto, querido? Luvas de Rainha. Tá bom, mais uma. E pra finalizar, aqui tem tudo que tá vendo bom. Tá, eu tem uma sacolinha de panos. Fashion Week, né? Tem uma sacolinha de pano. Essa galinha. Eu uso as botas também, todo mundo concorda. Alguém joga um D6. Eu. Não, pode jogar outra pessoa. Três. Tem uma sacolinha de pano marrom. Já sei o que é. É uma sacola aqui, eu não tinha ouvido. Essa sacolinha aqui, ó. Tá fechada, tá amarradinha. Um saquinho de pano marrom. E dentro tá cheio. Talvez, né, se eu não tivesse... Quando abre, tá desse jeito aqui, ó. Tem uma porção de bolinhas e tufinhos de pelo lá dentro. Tem três só? Você que conhece isso daí, os animais são amigáveis? É, aí sai um urso marrom e você dá pra conseguir. São oito bolinhas que tem lá dentro. Eu acho que três. Tem três bolinhas. Ah, não, mas... Ah, ele tá... Ah, tá. Todo mundo concorda em usar as botas? Não, usa. Quem? Show. Ele quer usar as botas de elfo. Que é? Três bolinhas, tá certo. O que faz? Não, mas tem aqui também. Tem elfos, nós temos elfos druidas aqui. Você concorda com ele? É, só ele. Eu, por enquanto, sim. Depois eu corto pra ele, né? Não, ele não sabe que eu tô com as varinhas ainda. É assim que eu vou conquistar a confiança dele. Me roubando! Não, esse eu também roubo, né? Ela tá aqui de testemunha. Eu roubei alguém, não roubei ninguém. Não, eu ocultei o meu loot. Como? Aí eu vou chegar pra ele em um momento crítico e falar: agora você me deve. Olha, eu não sou advogado, mas faz sentido. Gente! E embora! Agora você foi embora. Lembra? O Rufus. Rufus? Não, é uma ofensa. Você leva como uma ofensa, obrigada. É o roubo do... Mickey roubou. Ela está possessa. Caralho, maldito Mickey que não sai dessa mesa. Não, mas é o Rufus do Mickey. Não. Pode levar uma ofensa. Né? Ofensa pra mim é um elogio, Sofia. Vocês querem anotar os pergaminhos? Eu quero. Uh-huh. Vamos lá. Pergaminhos de clérigo. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa pra clérigo, não era à toa. Anota aí. Anota você. Anota os demais. Um de cada. Favor divino. Nossa, a favor de vida é muito... Fogo das fadas. Peraí. Acho que fogo das fadas é uma achei magia possível. Bem da hora pra quando a gente vai entrar num lugar escuro. Não gosto. Chega no escuro. Foda coisa boa. Não, agora eu já tô vestido de preto, gente. Identificar. Segue todo mundo, segue pelo nome de pessoa em pessoa. Identificar. Santuário. Tem uma bela essa... Identificar. A melhor magia de todas. Qual? Segundo Luiz Fernando. Arma espiritual. Nossa, adoro essa magia. P.O. É ponto de ouro ou peça de ouro? Peça de ouro. Não é ponto? Não. Gente, minha vida inteira houve ponto. É peça de ouro. Peça de ouro. Por que seria ponto de ouro? Tá, arma espiritual. E é dissipar magia. Tem a moeda e tem o opa, ponto. Opa, olha um counter spell aí. Pergaminhos de mago. De mago, fala aí. Escuridão. Muito mago, né? Nem é bruxo isso. Dois pergaminhos de armadura arcana. Um pergaminho de saltar. Só uma pergunta pro pessoal que estou desse tipo de coisa. É, um pergaminho de recuo acelerado. Opa! E um pergaminho lixo que tem um... Pergaminho lixo? É, um pergaminho bem vagabundo de bola de fogo. Opa! Bem vagabundo. Bem, parece pouca bosta. Tava rasgado no meio. Pergaminhos de bruxo. Ele só sabe fazer até a metade. Eu marca aí, posso pedir? É que eu não tô na sala. Não, tá tudo sendo feito aqui. Tá. Sim, tá. A gente já tá no acampamento. Nossa, Scorching Ray. Scorching Ray, como é que é o nome? Esqueceram os zumbis lá atrás. Não, como é que é a tradução? Raio de enfraquecimento? Eles vão voltar a dormir. Não, não é raio de enfraquecimento, não. Que seria muito ruim pra qualquer tipo de estratégia. Pergaminhos de bruxo. Tem 4 pergaminhos de levitação. E 2 pergaminhos de Scorching Ray. Eu mando aí 4 pergaminhos. É de bruxo, quatro de levitação. E 2 e. Vê aí, Scorching Ray. Ela é de segundo nível. Eu viro pra você e. Não, pode ficar com isso. Levitação? É raio de enfraquecimento mesmo. É? Essa tradução que eles fizeram com bosta, mas é isso mesmo. Mas o raio de enfraquecimento tem outra magia com o raio de enfraquecimento. Não. Ray of Enfibement. Isso é diferente. Nossa, que lixo. E tem pergaminhos de druida. Aê! Constrição. Vai, tiazinha. Gente, só queria dizer que tudo isso só tá acontecendo porque eu abri o baú. Purificar comida e água. Enfiou a cara lá pra explodir. É, realmente. Pele de árvore. Não, na verdade, isso só está acontecendo porque eu e a craca tirou o baú da sala. Lâmina flamejante. Verdade, só tá acontecendo. Purificar comida e água. Não, isso tá pele de árvore. Porque o Tarco abriu a porta. Eu tenho purificar comida e água. Lâmina flamejante. Eu só vou ficar quieto porque eu quase morri. E flecha ácida de Melf. Mas, se você tivesse morrido, eu teria feito um belo funeral pra você, mas você tá vivo ainda. Arma espiritual. É, não, ele ia ter feito um funeral élfico, que é muito bonito. Melf. Você não é outro élfico? Pô, alguém sabe onde eu fiz a chave? Que chave? Da porta. Sky. É, Laudino do caralho. Você não sabe que eu tô com as Wends. Me dá minhas varinhas. Você não pode ficar bravo comigo. Eu sou o Harry Potter dessa mesa. Eu sou. Mas ele não pode ficar bravo, ele não sabe que eu tô com as varinhas. É legal, foi um ataque mágico corpo a corpo. Não, eu sou o Harry Potter dessa mesa. Ele falou quais são. Mas ele é mago ou é bruxo? Não entendi. Ataque. Aqui é... Ele é feiticeiro, só acho que é. Bruxo, os de levitação. 4 pergaminhos de levitação e 2 de raio de enfraquecimento. Não, legal que o purple não ficou com nada, né? Não. Sim. Eu tô. Sim, sim. Eu tenho que fazer umas coisas agora que meu personagem não tá com a cabeça pra isso. Ele vai fazer um estranho. Não, eu não vou relaxar. Vai meditar, porque você. Não, bom, eu ainda não te xinguei, né? Só arrombar. Nesse meio tempo todo, eu te mato. Em que vocês estão investigando lá dentro as coisas, tá? Passa-se uma hora, vocês se sentem um pouco melhores. Que pouco mais. Rola algum dado pra cura ou não? Vocês podem gastar os seus dados de vida pra fazer cura. Ou seja, até quem não tem cura? Todo mundo agora tem 2 dados de vida. Vocês podem rolar até 2 dados pra curar pontos de vida. Eu não lembro quantos são. O meu são 2D6 ou 2D8? São 2D8. É aqui, ó. D8. Então você tem 2D8. Nossa, eu anotei ainda. Você pode jogar 1 ou 2. Onde que tem 2D8? Pra eu estar envenenado, tem alguma penitência? Vou jogar 1. Hã? Em relação a isso, não. Uma pergunta, se eu jogar os 2D8 eu gasto 2D8? Sim, aí você só vai recuperar isso quando você precisar. Mas tipo, eu posso jogar 1 e guardar 1? Pode. Posso? Então eu posso não jogar nenhum e guardar 2? Pode. Você já tem 2. Você tá com quanto de vida? 12? 12, meu máximo é 14. É, não faça isso. O seu é de 12. Como que eu anoto isso? Como assim? Porque eu vou guardar. Eu tô muito triste. Não, mas é porque eu vou guardar os 2 dados. Então, pelo que você já tem, tá vendo? Sim. Né? Todos os seus dados de vida, automaticamente você tem esse mesmo tanto de dados pra se curar quando você fizer um descanso curto. Você pode jogar. Então, mesmo se você não gastar, não quer dizer que você guardou. Quer dizer só que você não gastou o que você já tem. Nesse momento, entendeu? Então é sempre ver o seu nível e os dados que você tem. Você tem seu bom. Eu tô com 12. Não, obrigado. Eu tenho 16. Todos os meus 12. Eu acho que não pode. Pode guardar pra jogar num outro descanso. É que assim, né? O Jeff pode, é uma pessoa muito legal. Então vai acabar com um dragão branco enorme e cuspindo gelo pra todo mundo. Pode jogar os dois. Pode jogar nenhum se quiser. Esquece que a gente ainda tem as coisas do outro baú, tipo. Eu não esqueci, eu anotei. Eu sou um bom ladino, tá bom? Pode ser mais. Ok. Como que funciona os pergaminhos, tipo, pra usar, sei lá? Você lê. Lê. Isso é magia. E ele perde o efeito. E ele desaparece, ele desmancha no ar. Ah, então é só um. Viu, gente? Nossa. Agora a gente entra na A vantagem de pegar o pergaminho é você anotar a magia. Se você for um mago, pra você poder usar depois. Ele pode marcar no livro dele pra usar depois. Então, eu posso também pode aprender. Eu não preciso. As magias do pergaminho. É só pra aprender. As magias são intercambiáveis. Depois você passa. Sim. Não, o bruxo. As magias são intercambiáveis entre classes, por exemplo. Eles podem aprender com só por sim. Sim. Por exemplo, dissipar magia é comum pra todas as classes. Então, qualquer um pode pegar. Não lembro quem que tá com dissipar magia. Qualquer um pode lá pegar dissipar magia e fazer aquele pergaminho. A galera da magia pode fazer um mini curso entre vocês? Mas, Jeff, tipo assim, aquela arma espiritual é no segundo nível. Pra certo. Mim seria. Mas se eu ler no pergaminho, eu consigo fazer. Consegue ela. Fazer. Quanto à podridão, tô podre ainda. Tá. Sim. Esse cheirinho não tá te dizendo nada, não? Ai, acho que infeccionou. Podre o quê? O que aconteceu? Tá bom? Deu uma espada nele. Deu duas. De graça, sim. Ah, é verdade, o dano necrótico. Caralho, é real. Ele tá apodrecendo, sim. Não, apodrecendo não, tô podre, calma. Nossa, não quer dizer que tá evoluindo. Você tá com podre necrótico e eu tô com veneno de aranha. Ah, continua eu tô com um monte de item. Continua todo podre. Mundo saiu ganhando. Então você fazer um descanso prolongado. Eu tô suave. Isso afeta alguma coisa? Afeta o tempo que a gente tem agora que levar. Tem no máximo 10 pontos de vida. É. Eu não recupero mais que isso. Ali, a gente ainda tá correndo atrás do cara, é isso que me incomoda. A gente tá há 80 anos dentro dessa caverna. O dragão morreu de velhice. Pra ver se era todos os pontos de vida. Se você quiser, quantos pontos você tem? Não, eu tenho 8. É falta 3, eu quero. Acho que nível 1. Precisa, falta só 3? É. Rola. Não, mas é isso que eu não entendi. Tipo, no meu da batalha, eu posso rodar pra curar? Não. Mas tipo, se eu tenho 2 e eu não gastar, e só quando eu for descansar de novo eu tenho 2, então vale a pena rodar, não vale? Você ganha só em descanso longo. Por exemplo, quantos descansos você pode fazer? Ah, e tem isso? É, porque tipo assim, não precisa de descanso longo. Se vier outra batalha aí pra frente e você ficar, por exemplo, com 4 pontos de vida só... Aí você tiver outro descanso, você pode gastar esses dados. Aí fica 4. Aí fica só os 2 dados de vida. Não, mas eu não entendi. Então, tipo, tá, eu fiz o descanso, então eu gastei esse descanso de qualquer jeito. Né? Rolando dado ou não rolando dado. Sim, mas eu tenho um número limitado por dia. De dados, sim. Sim, mas tipo, mesmo tendo um número limitado de vidas, os dados continuam os mesmos. É, não, tipo, a gente tá se eu tenho 4, os dados vão ser 16, independente da coisa. Vamos tirar vocês tipo, dessa porque sala. Pra mim são 2, pra cada descanso. Se eu posso fazer 4 descansos. Já ganhei o resto aqui agora. Estamos preparados para. Se você ganhar o resto agora. Olha, preparado em todo mundo. Ah, entendi. Ah, tá, agora entendi. Perdão. Você já tem desenhado aí. Cuidado com a burra. É outro desse? Pra baixo do túnel a gente já sabe? Não. Então, vocês entraram, investigaram um pouquinho, mas não exploraram o túnel inteiro. É, eu imagino que o velho tá pra cá. É. Gente, eu imagino que o velho já morreu, tá bom? Joga das inteligências todo mundo. Alguém tem que tirar 20. Obrigatoriamente? Sim. Não. Tirei 20 no dado. Nossa. Quase que caiu o dado, né? Ah, eu tenho que jogar com... Eu tirei 18. 20 no dado já tá show de bola. 6, 8. É, a Ygritte já sabe, já não precisa nem falar. Ygritte, a sua intuição começa a pitar. Ninguém deve estar sentindo aranha. Chapou em coroa. Corolado. Tem alguma coisa muito estranha. Você tá num templo. Teoricamente é um templo onde vocês estão. Mas você não encontrou nada até agora que configure realmente um templo. O que vocês encontraram foi uma série de antessalas. Tá? Um túmulo, uma câmara mortuária. Isso. Mas não encontrou altar. O templo em si, não achou nenhum lugar que tem altar, nada. Quando aí, vocês foram pra lá, vocês viram uma parte que estava desabada. Talvez o salão principal do templo, o altar, aposentos dos clérigos, né, possa estar nessa parte desabada, né? E tem um túnel natural que foi escavado por um terremoto que segue na direção norte. Tá? Mas onde é que tá essa sala com esse altar? A gente tá em cima dela. Não tá aí? Não. Não tá em nenhum lugar aí. É escondido? Tá faltando isso. Tá escondido em algum lugar. Passagens secretas. Passagens secretas. Ah, pronto, vamos ter que matar a vampira agora. Gente, tem alguma coisa errada aqui. Tem uma passagem secreta nessa sala. Qual Putz, sala? Cara. A da vampira? Não, a nossa que a gente tá. Tem uma passagem secreta. Em algum lugar tem uma passagem secreta. Em algum lugar não tem um ladino. Posso usar percepção? Eu tenho sentidos aguçados. É investigação. Pra tentar investigar pessoas invisíveis. Ô, Jeff, eu vou procurar, eu sou nessa sala que tem a Cadê a habilidade? Ou é no resto que a gente fez? Em alguma dessas salas aí tem que ter alguma passagem secreta pra conduzir. Eu não posso tentar perceber, eu tenho que investigar. Você não percebe uma passagem secreta? Você não, você percebe, aqui. Sim. Caramba, que negócio. Se um livro vermelho no monte de livro azul, é obviamente uma passagem secreta. Cadê? É um bibliotecário ruim. Ai, tá bom, tá bom. Você nota o vento ao céu sutilmente na direção da parede. Eu não vou dar. Spotted, eu entendi, tá bom? Eu só sei do chão. Eu tô tentando barganhar. Com o mestre, gente, vocês não tem que ajudar ele. Investigar. Primeiro eu vou olhar aqui. Caramba! Se eu não tiver... Você acha que não dá pra tropeçar no negócio? Se eu não tiver. Você acha mesmo? Ok. Vocês saem procurando passagens secretas. Eu tô gastando. Saem procurando pra ver se encontra alguma passagem secreta. É a craca, vai. Meio na entra nessa última sala aqui e fala, eu acho que deve estar aqui, ó. Começa a bater com o machado. Quando ela dá uma machadada na parede, a parede gira assim. Muito e ela cai bom. Do outro lado. E revela uma passagem secreta. Orc inteligente! Vamos todos pra lá então. A fazenda... Essa orc tem muita sabidez. A fazenda vem. Aqui assim, ó. O Minotauro estava certo. Abre uma porta. Gente, é muita gente pra lidar conta do Minotauro. Então, a gente vai ter que ficar entrando não, em medo. Não, é o grupo maior de personagens na mesa que eu já tive. Fechem as portas, tá? Sério. Putz, Kaká caiu um dado no chão. Tinha uma raid. Deu eu dois. Cheguei a colocar 32 personagens na mesa. Dois já tá aqui. Meu Deus, você tinha uma raid quase 40 também. Do lado dos heróis. Fora os monstrinhos. O que tem na sala? Tá isso. Era um grupo de 5 pessoas, mais os familiares. E aí um dos jogadores foi contratar mercenários. Então tinha mais 5 personagens. E aí, não contente, ele foi pedir ajuda ao templo de Calmir, porque tinha um templo do mal profano que precisava ser destruído. Os caras mandaram um exército de clérigos e paladinos. Muito bom. Putz, caca. Tá. E vocês abrem a porta. Eu pensei que vai para. A craca abre a porta. Todo mundo. E atrás da porta tem uma escada que desce pra escuridão. Por que sempre tomar meu Deus? Alguém chega na escuridão aqui? Além dos... Pelo que eu percebo, há uma escada. Leva a algum lugar. Craca muito inteligente. Intuitivo. Alguém vai acender uma tocha aí? Me dá uma tocha. Eu tenho vela. Tocha. Vocês estão com uma tocha na mão já? Ficou com a aranha. Ah, ficou com a aranha? Ficou lá dentro. Por que que você lembra? Uma tocha. Esses jogadores honestos. Tô acabando com nunca vai ser um ladino. Acendeu a tocha. Agora só alguém, se puder. Alguém que não enxerga. Obrigado. É, não, então eu vou ficar perto dele, porque eu também não enxergo. Eu fico perto do Purple. Eu não queria, mas eu fico perto do Purple. Quem vai descer primeiro? Eu não. O ladino, né? Quem vai descer primeiro? Eu não enxergo no escuro. Criatura imunda, vamos para trás. Criatura imunda? Não sou eu que tô fedendo. Imunda. Fedendo. Imunda. Parece um corpo apodrecendo. Vai tomar um banho. Eu viro ali, faço pra essa digitação. Imundo, escrevo em cima. Essa mesa é muito meme. Ok, muito bom. Teste de percepção. E... todos? Todos. Eu tenho percepção, eu adorei. Não. Ah, 5. 5. 17. 6. 17. 7. Meu deu 12. 23. 16. Não tô percebendo 23. Nada. 23. 6. Boa. Quantos eu que você não percebeu? 12. Meu Deus, 6. Eu que não percebi. Ah, você não percebeu nada. Não, 7 você percebeu. Não percebeu. Tá mais preocupado em escrever imundo. Não notou nada. Na testa dele. Meu Deus, 16. 16 percebeu, 3 percebeu? 9. 17 percebeu, 9 não 12. Percebeu. 23. Percebeu. Ah, caralho! O som da respiração até. O som da respiração. Ah, pronto! Ah, pronto! Backstabbing! Pelo menos você respira, não é morto vivo. Vocês escutam vozes lá embaixo no meio da escuridão. Sky, você percebe que são 4 vozes. 4 vozes. E que pela tonalidade, né? A tonalidade. Pela cor dessa voz. Pela cor da voz, show de bola. Pelo timbre. Pelo timbre da voz, tá? pela quantidade de catarro que essas vozes carregam. Sim, nossa, eu tô feliz, gente. Eu chamo o velho. Você acha que vocês estão chegando perto dos chefes dos goblins? Porque o que está lá embaixo são. Fecha quatro, a porta, volta, vamos embora. Quatro hobgoblins. O que são hobgoblins? São goblins grandes. A melhor raça. Eles destruíram. A cidade de Zelda. Sério? Não foi na Guerra dos Humanos contra os Elfos? Eu tô rando por dentro. Os Hobgoblins contra os Elfos. Então os humanos não estavam em guerra nenhuma contra os Elfos? Não. Então por que eu odeio o Elfo? Não sei. Não, é porque eu sou humano. A questão é por que não, realmente. Ah. Isso é um Hobgoblin. Ai, não, vamos embora. Galera, backstab. Precisa passar por aí? Sim. Tipo, agora o Dragon vai matar o Hobgoblin. Não, você não é a saída, entendeu? A gente não matou nem a vampira. Qual? O Dragon vai matar a gente. Assim, pode ser uma pergunta um pouco mais assada, mas qual o tom que eles conseguem ouvir? Talvez eles falem muito baixo, eles conseguem ouvir? A gente vocês falarem muito baixo, não. É. Mas você sabe que há muitos anos atrás, tinham dois e vocês estavam berrando um com o outro. Eu posso conversar com eles. Com certeza. Você não sabe nem falar Goblin. Eu tenho um plano. Eles ouviram. A gente aqui? Eu acho que é porque duas pessoas estavam brigando, eu não entendi direito, não é da minha party, sabe? Mas, assim, tinha uma galera brigando ali atrás, e eles ouviram tudo. Não tava de criatura imunda, né? Ah, antes da vampira e tal? Ah, não, vamos morrer. Lá na frente. Mas a gente tem que passar por aqui mesmo? Infelizmente, sim. Vamos ver se o dragão não tá lá embaixo, o dragãozinho. Eu vou atrás de você. Não, eles podem. É, golpe de oportunidade. Eu tô. Então, nela? Quantas escadas? Quantas pessoas cabem na escada? Ele tá na minha frente. Eu tenho furtividade. Ó, se vocês ficarem espremidos, dá pra andar quatro pessoas lado a lado. Não, se vocês quiserem ligar com espaço, é dois e dois. Fodendo, eu tô. Mano, mas você não é o cara que detesta os goblins? Eu sou, eu preciso respirar. Vamos fazer as coisas com estratégia. Da última vez eu tive que. Que estratégia? Agora vai agir. A minha estratégia é te matar, tá bom? A estratégia é justamente essa, você é na frente. Agora ele quer pensar. A craca é. Eu tava pensando quando eu fui ver a porta que tava lacrada pra primeiro limpar ela, mas depois ir pro lugar aberto. A gente tá falando muito alto. Meu Deus, já tá então aqui. Tá. Hora de marcha. Ele eu tá... tô bem aqui atrás. Eu tô bem atrás também, porque eu sou papel mais papel que você. Bom, eu sou do lado. Eu tô do lado do mago. Eu tô atrás de você até se puder. Pô, gente, eu quero ficar por último. Eu tenho que ficar do lado do mago. É importante pro que eu quero fazer. Eu tô atrás de você, tô atrás de você. Eu caio na frente. É o mago tanque nessa porra. Nossa, gente, vocês perceberam que a gente tá fazendo muito formação do Chicamaro? É, assim. Cadê o... Formação aqui é pra tomar bola de fogo. Cadê a canetinha que eu vou desenhar aí? É isso mesmo. Abre uma beirinha pra mim. Abre uma beirinha? Abra sua beirinha pra mim. Fica à vontade, usa a minha beirinha. Ó, vamos supor que vocês estejam descendo por aqui com a escada. A escada. Vocês chegam aqui. A Sky. A gente tá descendo a Sky. Sky. A gente tá descendo a Sky. Todo mundo errado. Já sei o que eu vou fazer. Dá pra aqui. Vou embora. Não fala isso não, mano. Você realmente quer encontrar um Dragon Ball? Ah, você quer os... Não, muito os memes? Muito mesmo. É uma firma. Exato. Fanta uva? Uhum. Ah, eu tenho que ir lá pegar. Tá, Fanta uva, hein? Eu não curti tanto. O altar. Vocês estão chegando por aqui, tá? Sim. Então essa filhinha tá aqui atrás, assim. E o corredor ele continua aqui. Pode mandar a filhinha pra lá. E os hobgoblins. E aí? Ó, deixa eu ver qual que eu vou. Qual vai ser a ordem que eu tô? Eu tô depois ainda, eu tô atrás de tudo. Tanco. Eu não, eu vou ficar no meio. Pera, quem? Aqui é a escadinha. A maioria dos magos. Não, aqui não. Aqui. Não, eu quero ficar aqui, ó. Os magistas recuperaram espaços de magia com descanso curto? Não, só longe. Só o bruxo. Só o bruxo. Tá você, né? Tá. Não, só isso. O mago também, né? Não, mas eu já usei recuperação arcana. Ah, é, já usou. É que a gente precisa estar formação. A gente teve um descanso curto de uma hora, né? É, teve. Olha. Por que você tá aqui? Caralho, o cara tá avançado. Porque eu sou meme. Não, gente, eu tô no meio de vocês aqui, ó. Você, tem quatro, você é o quatro, eu tô aqui. Não, quer trocar de lugar comigo? É não. Tá, ok. Sério? Sério que vocês já desceram? Galera, galera, galera, aqui. Oi. A gente não pode fingir que a Bipiante é uma serva de tenebra? Ela tá com manto. So do I. Ela tá com manto? Não, ela não tá com manto, mas talvez ela esteja com manto. Vocês estão chegando com a tocha aí? É, a tocha tá na mão de quem, né? Do próprio. A gente chega no escuro. Tá, é. Já desceram aqui, então. Ó, tem quatro... Cadê os minions? Os memes. Os pino. Os pino tá aqui. Que horrível. Só que o nariz tá fraco. Junta eles bem pertinho um do outro. Aqui, assim, ó. É, já, tão perto assim. Tão isso perto. Daqui é o junta quê? Junta eles mais. Vocês, poder acertar mais vocês em só todos. Conseguem enxergar dois deles. Isso é o quê, Jeff? Tá? Aqui é um imenso pilar, uma coluna, que vai até o teto. Uhum. Tá? E o corredor ele se divide em dois. Tá? É um corredor esculpido na rocha. Tá? Muito bem lapidado. Dá a impressão a vocês de que foi feito por mãos anãs. Tá tão bem feito que é isso daí. Consigo ver tudo com o meu tapa-olho. Sinto o olho. Não, sinto o olho. O olho dela ficou mais forte. Né? Fechando a passagem ao redor desse pilar, vocês conseguem ver empilhados ali dois caixões. Semelhante aos que tinham lá em cima, tá? Aí tem dois. Pedra, não. Pedra, quem tem pedra? Quem tem pedra? Colocam aí só uma. 12 esquifes empilhadas assim. Tá? Duas empilhadas aqui, duas empilhadas aqui. Formando uma mureta. Dessa altura mais ou menos, de 1,20 m mais ou menos. Tá? Atrás da mureta improvisada da direita, vocês conseguem ver duas cabecinhas de Hobgoblin que estão preparados com arcos e flechas para atacar vocês. Tá? Vocês conseguem perceber que os outros dois, conforme vocês vão chegando, eles dão uma olhadinha assim pra ver onde vocês estão e vão pra outra mureta da esquerda ali. Galera, alguém tem desarmar? Quem tá com a tocha? Alguém tem persuasão? Ah, Purple, aqui atrás. Purple, você tá com a tocha lá atrás? Sim. Ok, então não, vocês não estão enxergando muito. É relativo bem. De quem tá lá. Sim. Apesar de que tem gente já tem pessoas com pode certo. É. Então vocês vão descrever com detalhes de que maneira que vocês estão descendo e chegando até esse ambiente. Eu posso ver o que, que a minha bota faz? Porque senão só dou um corridão só. Porque, se ela não fizer som, obviamente, tá bom? Ela é bem fofinha, bem macia. Ah, mas eu sou fofo. Protege mas... bastante do som. É, eu sou fofo e faço barulho. Então, eu posso ver o que minha bota faz? Você pode testar, ó. De que maneira você vai testá-la? Depende tá do que ela fizer. Ela? Eu estou depende do que ela fizer. É silenciosa. É, não. Qualquer caminho é muito silencioso. Eu tô preparado. Cadê meu mentor pra falar? Ó, você vai lá, faz isso, ah, isso e aquilo. Vale uma varinha. Caralho. Você realmente chegou nele varinha, e falou vale varinha. Uma varinha. Que você vai fazer? Não, falei pro é jogador. É o Sky que vai na frente? Então, não. Eu quero ver o que a bota faz. Mas de que forma você vai testar? Eu uso cultividade. Mas eu não posso, tipo, ler o que ela faz? Você enxerga não. De monstro? Não. Não, não, porque eu sou um homem. Oi? A tocha lá? A tocha no corpo. Imagina o seguinte. Então. Sky pegou uma bota e enfiou no pé. Não tem uma etiquetinha escrita. Essa bota faz isso. Mas, tipo, ele me deu a bota porque ele disse que era bom pra mim. Então, não seria sensato que ele tivesse me dito também? Okay. Que você a quer bota... me emprestar a bota aí? A bota deixa você mais silencioso. Show. Agora, o que eu faço? Não sei. Agora... Eu tive uma ideia. Posso jogar... Ah, você colocou a daga também, né? A daga tá, o que eu vou usar é a história, mas eu quero entender um pouco mais sobre os Hobgoblins. Certo. Tipo, eu já sei por causa da guerra. Ah, 6, mas... Mas a história mais 4, 10. Ah, o seu veneno já passou. Já passou? Já passou. Então, 15 mais 4, 19. Que desgosto da craque. 19. O que eu sei de questão de Hobgoblin? Ele consegue ver no escuro? Consegue ele... ver no escuro. Se ele olhasse pra gente e os agora... os Hobgoblins artonianos, eles estranhamente são extremamente estratégicos. Putz, kaká, meme. Tá. Eles conseguem até fazer paredes de escudo. Sim. Em 3 aí tem uma das entre outras coisas. Viciada. Sim. A gente claramente tá numa escada, eles estão claramente esperando a gente. Ou a gente ataca e manda eles virem pra gente, se afunilarem, e aí os magos utilizam alguma maneira de atacar, a gente vai atacando e diminui... Não sei! Virei. Olha, eu acho por que... Enquanto é isso. Eu tô falando assim, virando pra eles. Esmaga, vai. Esmaga. Crack esmaga. Eu viro ali e dou um pé pra crack. Gente, são 4 hobgoblins muito bem armados. Vocês vêm. Ah, só esmaga? Vamos atacar. Não, é esmagar. Eu acho que a estratégia que tinha que deixar com o cara que deu certo ainda. O que você quer fazer? Todo mundo olha pro mago. quando o mago finalmente consegue. É sério, gente. Assim, quebrando a quarta parede, as únicas estratégias nesse jogo que deram certo foram as que ele montou. Ó. Então, assim, né? Todo mundo olha pro mago. Isso aqui tá empilhado, certo? Certo. Craca, derruba em cima deles. Mas os outros. Ah, peraí. Um detalhe adicional. Tem lanternas em cima ali iluminando, vocês não precisam nem da tocha quando vocês chegam embaixo. Então, ataca e atrai eles. Não é pra gente ir até eles quando eles estão preparados. Você acha que eles estão atrás da barricada e vai sair de lá por quê? Assim, derruba a barricada em cima deles. Eu até tentaria uma investida, só que eu vou ficar em situação muito vulnerável. Entendeu? Vocês não tem bola de fogo? Quatro negros. Ah, claro que eu tenho a bola de fogo. Olha na sua ficha aí. Segundo nível? Deixa sair. Tenho. Quem perdeu? Não, vou gastar esse pergaminho. Percepção passiva. Primeiro. Não vou gastar esse pergaminho. Percepção passiva? É. O que é a percepção passiva? Só percepção passiva é 10. Mais o modificador de percepção que você tem. Que é 1 da sua sabedoria. Então é 11 sua percepção passiva. Então é 11 minha percepção passiva. Não, eu tenho. Ok, Craca, você vai descendo passando feito um trator. Né? Indo em direção ao negócio. E você não percebe. Okay. Joga um teste de resistência de destreza. Armadilha! 6. Na hora que você termina de descer as escadas, você pisa no chão, escorrega no óleo que tá cobrindo tudo aquele piso e vai com tudo na parede. Essa parede? Não vamos escutar o guerreiro. Aqui. Olha, só deu errado. Você perde um ponto de vida devido à pancada. E na hora que você tromba ali, você olha os hobgoblins atrás da barricada, dando risada e fazendo assim no lampião. Tuque! Sem tempo, irmão. Craca, morreu. Não, morreu não, calma. Calma, gente, a gente tem poção pra curar ela até amanhã. Vou só jogar uma coisa. Eu ataco, eu não vou deixar esses arrombados ficarem rindo da gente, não. Craca. Vai passar pelo meio. Um D6 de dano de fogo em você agora. 6. O Jeff é muito maldoso. Ele é muito forte nos dados. Né? Não, gente. Kainin tá do lado dele, não do meu. Hoje tá inspirado, a gente joga uma escada com o Aonde tá pegando fogo, Jeff? Aqui? Mostra o dado que da exceção. Tudo aqui. Tudo tá pegando fogo? Tudo pegando fogo. Tudo coberto de óleo. Jeff, pegando fogo, bicho. Jeff. Jeff. Eu posso, sei lá, olhar o meu pergaminho de raio de enfraquecimento, por exemplo. Pode. Eu posso fazer essa. E aí eu posso, mas aí eu não posso fazer nada. Só olhar. Ótimo hora pra fazer uma leitura. Nossa, gente, tá acontecendo um bom rolê. Clarissa Spector dizia. Usa levitar. Você olha o pergaminho, decifra ele e você pode utilizar. É muito Ela óleo. Pode usar levitar, né? Quanto de óleo tem lá no chão? É, até onde de o óleo espalhou? Boa. Prefiro levitar. Tá tudo aqui, ó. Eu, tudo aí, ó. Esse U aí tá cheio de óleo. Então muito óleo em cima do chão. É muito óleo? Bastante. Então? O chão tá coberto de óleo. É quando a craca escorregou e caiu no chão e foi deslizando até o pilarzinho, ela ficou lambuzada de óleo. Quando ela bate as costas, ela esguicha. Não, não, assim. Joga só as vigas agora. E não esguichou neles. Eu não posso esguichar neles. Eu teria que usar pergaminho. Então, quem que tá aqui na frente? Você vai pegar fogo no caixão? Tá, com o teste de resistência de destreza. 15 mais 4. Ok, esguicha no Tarko, mas ele desvia e cai só nos degraus da escada, não pega nele. Tá os quatro rindo dela e ela no meio do fogo. Ela pegando fogo. Eu posso pular pra cá? Você pode completar a sua ação agora. Ok, você caiu. Levantar a metade do seu deslocamento. Mano, o que eu vou fazer? Vou voltar? No esguichado? Cadê os avatar aí pra dominar o tá pegando fogo. Pulo pra cima desses dois. Você vai na direção deles. Você vai na direção deles e aí você percebe. Um deles estava preparado pra cutucar a tocha. E o lampião e jogar no chão. O outro estava preparado com a flecha, esperando que alguém se aproximasse. Quando você se aproxima, ele dispara a flecha em você. muito louco. 18. Passou. Aí ele acertou. Não, mas também, né? A caraca tem. Gente, nossa, 6 pontos de dano de novo. Caralho. Jeff, eu posso começar a jogar os dados? Oh, deixa eu jogar, não. Fiz uma 3D2V hoje. Pode começar a jogar os dados. Pega 4D6 e começa a fazer o personagem novo. Tá. Caraca, quando que você tem de vida? Fúria, né? Ok, muito bom. Quanto que você tem de vida? 12. Ah, então você tá bem ainda. Então você pode completar a sua ação agora. Depois de tomar essas porradas todas. Eu tenho 11. Você vai pular, você vai empurrar, o que você vai fazer? Eu já pulei em cima deles, eu tô pegando fogo, eu espero que isso machuque eles. Não, você ainda não pulou. Não o negócio é dessa altura, assim, você vai tentar pular. Então tem. Joga. Gente, alguém inspira teste. Essa mina, por favor. Ela tem inspiração. Vai empurrar? Eu vou pra cima deles. Joga atletismo, então, pra deslocar o um negócio. Alguém inspira essa mina, por favor. Ela tem. Derruba isso. Ah, três. Deixa eu jogar. Ela tem que jogar. Joga com vontade, faz ela rolar na mesa. Ainda bem que foi com inspiração. Eu posso levitar ela. Tentar levitar ela. Gastou inspiração à toa. Pode. Caraca, chega com tudo. Então. Tromba com tudo naqueles dois caixões que estão empilhados. Você percebe que eles deram uma escorada do lado de dentro de alguma forma. Não tem tá que difícil você empurrar, você não consegue fazer eles voltarem pra trás. Além do mais, você tá pisando no óleo, então conforme você vai pisando e fazendo força, seus pés vão escorregando pra trás e você vai quase caindo. Ela tá aqui empurrando. E caiu o armário. E pegando fogo. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás disso. No fogo, seus trouxas. Do fogo. Eu vou usar a acrobacia pra tentar pular um pouco mais e não sair tão queimado. Vamos rolar a iniciativa, pelo menos. Vamos rolar a iniciativa? Tá. Vamos lá. Gente, cadê os dominador de ar? Vocês fizeram isso. Os dominador de ar. Fizeram isso umas 3 linhas atrás. 4, 14. 17. 15. Ah, boa. Fingi no dado, 8. 8. Ainda bem, só a última pessoa a jogar. Não gostou? 18. Quando você tirou o gato? Vocês querem fazer o quê? Alguém morre aqui. Não queria, mas também, né? Queria ter uma iniciativa menor. 17. Não, queria ser a última pessoa a jogar dessa vez, de verdade. Você pode escolher ser a última pessoa. Você pode escolher. Eu posso escolher, então? Pode. Então eu quero. Você pode, ó. Entre outras coisas, você pode adiar a sua vez. Ou você pode preparar uma ação. Então, se alguém cair no óleo ali, eu faço levitar. Então aquele trâmite do 20 eu podia ter atrasado minhas primeiras ações. Sim. Um, dois, três, quatro, cinco. Faltam três iniciativas. Não sei de quem. Tarco, quanto? 14. Tarco. Eu tirei 15. Ferrael, 15. Quem tá faltando aqui? Ygritte, Bipiante. Purple, Ferrarel, Adrian. Vai ter que trocar de roupa. Vercelli. Sky, falta você. 8. 8. Você vai querer ser o último? Eu tenho que rolar. Sim, por também. Favor. Né? Isso, craca, por favor. Um. Mais um. Mais dois. Iniciativa 2. Caramba. Tá muito iniciada. Ah, rapaz. Craca, vai pegar fogo de montão. Ah, eu tenho que jogar dos Goblins. Um. Não, você tá me tirando. Oh. Aí não, mano. Ó. Na sua cara, seu filho não vai mais te respeitar. 17. Puta que pariu. É pra isso que o escudo mais existe. Um 18. Pra o mestre do jogo não matar ninguém. Mano, tira esse dado dele, pelo amor de Deus. Alguém tem que fazer a escolha, sabe? Aí troca com o meu. Se tivesse seguido estratégia. Dá esse dado aí. É que você não tinha. Dá esse dado aí. Ó, viu? Eu joguei um dado pra você. Você vai ver. Joga com o meu aí. Você vai Nossa, ver. O poder do mestre, ele fica energizando aqui atrás do escudo. 15. Quem que é o primeiro? Os Goblins. Ygritte. Tô muito longe da porta, não tô vendo nada, gente. Eu não consigo ver nada. Olha, isso aqui é pela ação pra última. Raio de gelo. Ó, imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Todo mundo se acotovelou e tá todo mundo ali no comecinho, no finzinho da escada. Raio de gelo. Todo mundo acotovelado. Mas todo mundo tá vendo tudo. Então você não está aqui, você tá aqui, tá todo mundo amontoado aí. Assim, ó. É uma maneira de bombeiro. Todo mundo amontoado aí no finzinho da escada. Todo mundo jogado assim, um em cima do outro. Todo mundo jogado em cima do outro. Calma aí. Mas por que eu tô na frente? Que isso? Ele falou que tá todo mundo amontoado um em cima do outro. É, aqui eu tenho que usar o tarco de cobertura. Cavalinho, mãe. Ah, eu tô usando o. Eu tô enxergando um dos goblins. Não, pergunta. Isso aqui dá cobertura pra eles, né? Muito obrigado. Se eu soltar um ultravejante. Total. O que eu posso? Vai pegar só esses dois. Isso aqui é um pilar que vai até o teto. Então se eu soltar um ultravejante, você vai pegar eu esses dois. Eu enxergo um desses dois? Enxerga, sim. Ah, eu vou dar uma chance. Se eu vim daqui. Qual que é o alcance da onda ultravejante, o raio? É, eu posso criar um cone de 4 metros e meio. Ah, não, então você vai pegar dois. Se eu vim daqui. Se você vier daí. Aí eu. Pegando fogo. Consegue pegar esse aqui também, né? Porque. Eu podia fazer isso e não fez. Ah, daqui? 3, 4 meio. Chega nesse. Esse aqui não chega. A não ser que você suba no caixão. Ou que você encosta no caixão a mão ali. Não. É, o cone é 4 metros e meio. Tá escrito criar ou destruir rios. Jeff, tem dois. Um deles tá armado e o outro não, né? Os dois estão armados. Dois? Os dois. Só que só não tava preparado pra atacar. É. Não tava preparado pra jogar um lampião. Que outro pra atacar. Qual que tava procurando? O da esquerda é o lampião, da direita uma fechada. Uma área cúbica de eu não sei esquerda e direita, gente. Me fala qual que é. Esquerda e direita. É. Isso da esquerda? Isso. O da direita taca no fogo. Você não esfazer o cantinho. Eu vou tacar uma chama sagrada nele. Né? Eu consigo ver ele, né? Jeff, eu consigo ver ele. Com os, qual? Os de cá? É. Eu sim. Então eu vou tacar uma chama sagrada nele. Né? Ok. Qual dos dois? Nesse. Joia. Então. Cadê a minha chama? Teste de resistência e destreza. Maldito. 6, falhou. Tá extinguindo chamas expostas. Caralho, joga o dano, deu 8. Tá, vai morrer todo mundo, aí depois você pega e entrega, né? Depois você morrer todo mundo. Não, não é que é barriga, é pra gente me ressurreição. Para pra pensar. Fica no meu lugar assim. Agora que a gente tá começando a se dar bem, eu sou um baita de um ladino. Tá, depois da Ygritte, foi? Como que eu vou comprar a sua confiança? Bom. Com amizade. Em um momento de necessidade, eu vou te dar um item precioso. Ou eu vou vender. Aqui ele o que aconteceu primeiro? É um bagulho do tamanho. Isso aqui, é, agora ó. Tem o, é um pilar que vai até o teto. Isso daqui é um pilar. Aí alguém que me entende. Isso aqui é um pilar. Isso aí. É assim? É a ah, são morre, dois caixões empilhados. É que ela uma barricada dessa altura. Quarta chance. Ele vai vender pra mim e roubar dinheiro. Então, dessa altura você tá vendo basicamente só a cabeça deles. Não tem como acertar uma flecha. Tem, mas é difícil. É um pouco mais difícil do que o normal. Isso aí eles estão, teoricamente, com 3 quartos de cobertura. O que dá mais 5 na classe de armadura deles. Nossa. Posso ler sobre o São Paulo? Nossa. Eles ficam com 22 de armadura. É bala. Jeff. Ah. Dá uma lidinha nessa última parte aqui. Eles não falam sobre eu posso ficar com exaustão. Eu vou empurrar o caixão. Pode, ele só fala mal. Aqui, ó. Eu vou empurrar, derrubar eles tudo. Eles falam comum, mas eles não falam sobre comum. É bom como poder xingar eles na língua materna deles. É. Sim, não, mas tipo, o que eu tava tentando fazer? Pra ganhar. E aí, Bipiante? Jura? Eu sou um ladino, gente. E eu tenho acima de tudo intimidação. Nós, a gente pode tentar 2 vezes assim. Não, 3, não, mas eu não vou intimidar eles. Eles não falam. Legal. A língua todo específica. Mundo tem que conta com isso. Porque eles falam isso comum. É sempre bom. Eu acho. Oi? Eles falam eu comum, só tipo, eu acho que no subcomum tipo, causava um efeito maior. Se eu vou tentar usar. Espero que possa. Acrobacia pra saltar em cima do fogo. Jesus, em cima do fogo, dá? Dá pra tentar. Vai pro circo. Tem que tomar 4 metros de impulso. Bem-vindo né, ao circo do Soleil. Vai lá. Vai queimar no fogo. É difícil chegar até lá num salto. Dificuldade 20. Putz, caca, meme. Não tem inspiração pra usar? Na chama, né? Alguém pode inspirar ela? Mas tem mais conta. Não, mas você vai ficar gastando. Você tá gastando muita inspiração. Quantas você tem? Eu posso me usar de eu tô na frente, ela teria que passar por mim. Você quer dar uma apoio pra ela? Uma ajuda pra ela? Aham. Ou que ela pula as minhas costas. Você quer dar um pezinho pra mim? Exato. Ela funciona? É. Eu acho, pelo menos. Ela tá numa escada, seria bem fácil. Vai jogar o quanto ela. Você quer ajudar ela? Cara, eu não... Só deixar o pé na frente ou você quer ajudar ela realmente? Deixar o pé na frente? Sua ação pra isso. Deixar o pé na frente não vai ajudar mais. Eu vou gastar a minha ação pra isso. Jogue com vantagem. Eu acho que ele... Mas eu tô achando já de faz tempo que o velho que a gente tá caçando contratou ele logo da gente, entendeu? Cada 20. Excelente ideia. Tá, foi. Deu 22. Muito bom. Você sai correndo. O Tarco põe o pé assim na sua frente, ou a perna na sua frente. Você pega impulso na perna do Tarco. Ele ergue a perna dele pro alto, jogando você pra frente, você dá um mortal, bate com o pé aqui no pilar e cai em pé em cima dos caixões lá. Essa foi minha ação, certo? Esse foi seu movimento. Muito bom! Agora você faz assim, ó. Bicura nele. Agora a gente vai usar a ação, né, pra atacar o... esse daqui. Você cai assim, ó. A gente vai usar a ação para atacar esse. Ela é o próprio Kung Fu Panda. Ok. Como é que é o nome dele? Nossa, a gente fez matar em todo mundo. Você também moveu o tem fogo, não compensa. Mano, é sério, hoje em dia eu só tenho 5. Ah, não sei se você for usar. Se você usar um da Trova Gente, beleza. Eu sou. Vem em mim. Acho melhor vem em mim. Olha, você acabou de brigar com o bruxo tanque. 11 alguma coisa. Mas agora tem que fazer alguma coisa pra salvar a gente. Vamos fazer uma ação de cada um, a gente fotografa e para. Tá. Show. Vamos lá. 16. Acertou. Ah, não, peraí. Ah, acertou. Boa. A cobertura não defende eles dois de você. É 13 dá 18. Boa, boa. Então eu vou. É mais 2. Certeza aqui. É mais 4. Cadê meu D4? Jogo dano. 3. 3, mais 4, 7. Nossa. O dano é mais 2. O ataque é mais 4. Como assim? Não é a destreza? Não, sua destreza não, é mais 3? Não. Ó, meu bônus de ataque, quando eu bato, é mais 4. É o um D4 mais 5. Somando a proficiência, mais a... Mas a proficiência não soma no dano, gente. Mas o Jeff mandou eu marcar mais 4 como dano. Mais 4 como dano, não. É proficiência. Dado, não, o ataque é mais 4. O dano é mais a sua destreza. Mais a destreza só. Ah, então dá 5. Ok. Tá, nossa. Primeiro ataque. Tá. E aí eu vou. Pô, aquele chutão na boca dele, vocês veem uma porrada de dentes voando. Muito bom, muito bom. Aí eu vou usar. Vai usar o quê? Usa tinta. É, então eu vou gastar, porque eu restaurei no descanso curto um ponto de tinta pra fazer rajada de golpes no segundo goblin no. Nossa. No, nessa rajada de bicuda. É Chun-Li. É Chun-Li. Ela pousa assim e fica. Liu Kang, é você? Então. Dois golpes. É, eu preciso. Pode ser um em cada se você quiser. Pode ser um em cada? Pode. Tá, então eu vou dar um nisso. Ok. É. Rola, né? Rola D20. Ah, pera um pouquinho. Você tá numa posição mais alta que eles. Uhum. Jogue com vantagem seus ataques. Muito bom. Mais vai querer ficar em posição alta? 9 mais 4 dá... 13. Pertei. 13? 13. Na hora que você tem que dar o bicudo no outro cara lá, ele... Esquiva pra trás, passa assim, lambendo. Eu errei os dois ou errei os dois? Errou um. Não, esse é um. Tá. Esse foi o primeiro ataque, agora o segundo ataque. Tira a mente, eu não duvido. 14 mais 4, 18. Acerta em cheio, no meio do nariz dele. Quebrou eles. Qual que você tá atingindo? O que você acertou primeiro ou o outro? O que acertou? O que tá ileso. Isso. Esse daqui. Ok. Então, olha o dano. Ah, entendi. 3. 3. Não foi tão cheio assim. É, não, pera. Não. É porque. Não D4, né? Ok. Pega no nariz dele, começa a sangrar o nariz dele, ele começa a puxar uma flecha e apontar a flecha na sua direção. Depois a bipiante. Beleza. Purple. Não. Hobgoblins. Nossa. Bipiante morreu. Hobgoblins. Hobgoblins. Flechada na bipiante. O que tomou. Vai dar um. Beleza. No nariz. Errou. Acertar, né? É o meu brabo, tô falando. Errou, ó. Segredo de mestre, ó. Ataque na craca agora. Caralho. Não, a bipiante que tá dando trabalho. Ele não tinha que cair, não, se ele deu um? Mandou. Aí! Eu tô falando! Já me vi. Tabela aqui. Olha a tabela, vamos ver. Peraí, vai pra ver. 6. Você escorregou, desequilibrou, senão poderia fazer nada até seu próximo turno. Nossa. Ele dá a flechada, né? E aí, inclina pra trás, escorrega e a flecha vai pro teto e ele cai de costas no chão. Pior do que a craca que atirou na própria cara. Ah, tinha que ter caído deles tomar dano. Ok. É. Eu ainda tenho outros dois hobgoblins. Eles vêm pra cá. Vem pra cá? É a vez dele? Isso. E disparam também no bipiante. Beleza. Putz, KK, meio vai dar um também. Olha isso aí. 11 mais 3, 14. Empatou. Acertou? Acertou, 14 mesmo. Pega assim no seu ombro e você toma um D6. Mais 1. 2 pontos de dano. Tá, o outro agora. Segundo hobgoblin. Eita. 10. Nossa, mais 3, 13. Eu tô falando, o dado é ruim. Mas anota aí. Não fala assim, não anota nada. É que você zicou o dado. Eu sei. Eu estou reenergizando é ele. É o dado amarelo, você queria o quê, Jefferson? É o dado do caso. Eu sou o caso, do que no caso. Esse dado é culinário. Nossa, é tá, é isso, tô explicando. Agora sim, purple. E foi assim. Eu viro ali na base da escada. Ok. Jogo minha cabo pra trás. Eu tô na frente, assim, pra pagar. E faz... Poderia. Tem nada pra pagar fogo? Eu tenho, não, infelizmente. Gente, cadê os avatars? Vocês não tiraram a névoa lá do negócio? Ali. Por que vocês não estão fazendo bem sempre assim? É. Eu viro ali e começo a falar em Absol. Horstarastarandara. Aí, no meio da fala, eu grito... Hobgoblins! Horstara! É a intimidação. Ok. Eu não posso nem chegar perto, porque se eu chegar... Joga o teste. Se eu chegar, eu morro. O que você vai fazer? Tá tentando intimidar os habilidades. Tira 13. 13 mais. 16. Intimidou? Vamos ver. Se ele intimidar, eu já vou jogar pra eles. Teste de resistência de... Caso, não vale comigo. Um pros quatro? Como você quiser, um pros quatro ou quatro testes avulsos? Ah, quatro testes, vai só pra... Não, é quatro. Vai um pros quatro. Você tomou quer... o bico da Vocês querem ver por que vai ser um pros quatro? Não. Falhou! Se fosse 15 pra Viu? Não. Um pros quatro, gente. O outro tomou o bico, um bicudinho da bipiante. Errou! Ninguém ouve o sensato. Os, o que acertou o bipiante... Errou! Tô falando, o dado é bom, velho. Eu fiz e a melhor coisa pra mim. O último lá de trás que caiu no chão. Errou. Eu tô falando, um, eu quatro era ótimo. Eu escuto falhar sozinho agora. Jeito. Eu escuto essa cena toda que ele tá fazendo. Você já perdeu a sua ação. Não, é que eu quero corrigir Ainda ele. Ainda bem que ele perdeu. É. Nossa! É assim que você xinga eles. Tá. Gente, por que eu tô nessa parte? Eu vou mostrar aqui no meu... Todos eles ficam com medo do Purple. Do Purple? É. Do Purple. Eles Como têm desvantagem em testes de habilidade, jogadas de ataque, enquanto o Purple estiver na linha de visão deles. Putz, kaká, ninguém E eles não podem se aproximar voluntariamente do Purple. Ou seja, a gente coloca ele ali, deixa ele parado e todo mundo taca de longe, pronto. Ok, ações bônus. Aqui ainda tá pegando fogo? Tá. Tudo. Oh, porra. entra aí. Cadê a água quando a gente precisa? Que altura que tá esse fogo? Eu vou. Que altura que tá esse fogo? Essa altura, sim. Como é que ela tá aí, ali dentro? Não, tá nessa altura. É a altura assim da cintura, mais ou menos. E ela ainda continua pegando fogo? Não, e ela tá... Fogo. Não, ela tá de boa, eu gente. Eu já tomei meu dano, o que vocês querem? O que vocês estão querendo? A gente água. Porra, eu quero água. Isso é o meu turno ali. Ok. Prepara uma ação bônus. Ferrari. Eu já usei minha ação Eu? Como intimidação. Sim. Olha, a bônus eu não tenho nada pra usar em São Paulo. Não dá certo, gente. Joga raio, eles querem que eu jogue raio de gelo no fogo. Não vai, é o raio de gelo, não é uma mangueira de bombeiro. Ele é um elfo, ele não é o Yoga pó de diamante. Ó, tá criancinha. Você precisa de outro pezinho? Você vai no fogo. Tá pegando fogo, irmão. Ô louco, bicho, tá pegando fogo. Entrou no fogo? Entrou no fogo? Entrei, dá o dano. Ok. O cara é corajoso. Sofra. Um ponto de dano. Ele é muito inteligente pra esse Daqui povo. Daqui pra cá, ó, eu vou pegar a trama mágica onde eu vejo, gente. Eu vou, como eu sou evocador, eu não vou deixar pegar na bipiante. Ok. Vou pegar nos caixões e nos quatro. Certo. Aí a bipiante quer dos caixões. Teste de... de que mesmo? Destreza pra eles, né? Ou é Constituição? E sai de lá uma vampira. Constituição. Ah, não. Cadê? Eu tô achando, gente. Fala isso. Constituição. Constituição. Ok, tem mais um. Muito bom, né? Eu não vou falando, o dado é bom. Foi um crítico? Mano, que isso? Vai dar mais dano? Foi um crítico. Vai dar mais dano. Joga um dado a mais de dano. Ó, por enquanto, eu já dei 13 de dano. Eita porra. 13 com 8, 21. E eles são empurrados 3 metros. Dei 21 em cada um. Cada um tomou 21 de dano na minha mão, gente. Faz o roleplay. Um roleplay bonitinho. Muito bom. Nossa. Faz um roleplay bonitinho. Como é que você fez isso? Então, o Ferrarão falou. Eu agarrei as tramas mágicas. Comecei... Seus olhos brilham. E roxos. Você tá me divino. Tipo, agarrei as tramas... Me sirvam tramas... energias mágicas, destruam meus inimigos. Quando ele faz assim, vocês veem que ele agarra assim, ele agarra o céu, né? Agarra o ar assim, mas a impressão que vocês têm é que ele agarra a própria realidade, perfura ela com seus dedos, arrasta ela na direção dele, retirando energia mágica dali. Quando ele bate as mãos à frente, uma onda sonora se propaga na direção dos hobgoblins, tá na direção dos caixões, arremessa os quatro hobgoblins pra frente. Os caixões também. Arremessa os caixões juntos, espedaçando os dois caixões. Então, não, ela não vai. Quando acontece isso, você abre as pernas, faz um espacate assim na parede e fica parada no alto ali. A assistindo à tona e tá a cena. Aqueles caixões, eles se espatifam. Tá? Eles são espedaçados, vai uma chuva de estilhaço com os quatro hobgoblins. Eles são arremessados para trás, vão rodopiando, e eles caem no chão metros à frente, distante de vocês, e os quatro caem no chão todos perfurados pelo estilhaço, jorrando sangue dos tímpanos deles, muito bom, dos ouvidos. Eles, né? E eles caem no chão e ali eles ficam para sempre. Vou dar mais dois passos, ó. Deu resto do meu movimento. Isso foi pro Lenorium. Inspiração. Tem que apagar o fogo. Tem que apagar o fogo agora. Eu já não tô no fogo. Ele vai apagar o fogo agora. Jogar intimidação no fogo. Não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade. Todo mundo que pisar vai tomar um D6, galera. Como que a gente vai passar aqui? Todo mundo que pisar vai tomar um D6. Mas igual o mago fez. Pra mim não vale a pena. Tá dando fogo. Ok. Fazer assim, e daí vai chover em uma área de 9 metros ao redor. Caraca, que massa. Com 9 metros de altura, então vai apagar todo o fogo que tem. Começa a chover ali. As gotas vão vencendo as chamas até que elas se extinguem por completo. E fica só aquele órgão secado. Alguém me cura? Que frescura o negócio de apagar o fogo. Passa andando no fogo. Quem vai assaltar os hobgoblins? Talvez eu. Eu quero ver o que eles têm. Eu vou lá ver o que eles têm. Dessa vez eu vou saquear eles. Eu quero dar um corridão. Você vai ver lá? Eu vou ver esse daqui. Eu vou chutar cada um pra ver se tá morto. Alguém me cura? Dá um frasco pra ela. Alguém vem aqui. Gente, já que tem uma galera vindo cada um, eu vejo dois. Dois D4? Não, porque ele veio chutar. Cada hobgoblin tinha uma espada longa. Então. E um arco longo. Show. Mas eu acho que agora eu fico sim, longo. Ó. Eu fico arco longo. Dá pra todo mundo um arco longo. Ó, eu não arco sei se eu tenho longo, proficiência. Eu vou ficar com eu quero e as flechas que eu sei usar. Flechas do que eu peguei. E vou dar um pra Kraka. Você tem certeza? Você lembra da minha experiência com o arco? Deixa eu ver. Não, mas é que o arco longo. Você é o arco pra arco sua curto. Mão. O arco longo já vai acomodar melhor. Quanto maior, além é disso, mais forte. Aquele que parece ser o chefe dos hobgoblins mortos. A gente sabe. Ele tinha um verme. Vocês viram como é que faz pra matar hobgoblin, né? Vocês viram como é que faz? Ele tem uma bolsa. Carrega uma bolsa. Vou pegar a bolsa. Meu tá. Deus, gente, não cabe mais coisa nenhuma. E dentro, um hobgoblin que é o chefe deles aí, que tem a armadura mais lustrosa, mais comida. Mas qual que é? É porque cada um tá meio saqueando um, então a gente vai... Ah, ok. Joga quem o D20... Quem escondeu que tá pegando? Joga o D20 e os que estão saqueando, quem tirar o maior dado tá no chefão. Pronto. Um? Não foi o dado. 13? 5. 13? Rainha abençoe meus dados. Manda aquele vintão. 18. Ok. Mas todo mundo tá vendo. Sky, você pega uma bolsa. Gente, eu sou ótimo em saquear, né? Você pega uma bolsa você trabalha, com né? O hobgoblin chefe, uhum. Tá? E dentro dessa bolsa você abre, você vê que tem mais de 100 moedas de ouro ali dentro. Putz, cacá. 180 peças de ouro ao todo. Anota isso, gente, mano. Não se pega. Sim, sim. Ô, Jeff, eu fiquei com a sacola prestativa. Não é assim que funciona? Ah, não. Não, esse eu vou carregar. Dois dias depois tu é. Não é. Bolsa de truques. Isso, bolsa de truques. Dois dias depois nada. A gente atravessa a sala. Ué, cadê o Kraka? Jogou o quê? Conjura criaturas. Ah, não. É a Pokébola. É a Pokébola. Literalmente. Ah, que da hora. Vou ficar com ela, amarrei ela na minha cintura. Não, mas posso perguntar o quão valioso é peças de ouro? Vale uma peça de ouro. Tá. Ou 100 moedas de prata? Não, 100 moedas de cobre e 10 de prata, né? Convertendo pro real. Seria teoricamente, o que você tem em moedas de ouro aí, um plebeu não ganha em um ano trabalhando. É, uma fazenda com essa senha você já compra. Ah, não, não consigo, eu sei que eu não consigo. É dinheiro. Não, é dinheiro pra caramba. Eu precisaria roubar quantas pessoas? Ó, imagina o seguinte. Você tem grana pra comprar uma espada? Agora eu tenho. Não, você. Eu tiro um rubi não o Sky. Ah. Não. Espada é uns 30 PO. Quanto custa uma 30 PO? Não. Uma espada custa aproximadamente de 5 a 8 mil reais. Ah, que reais não, dólares. Uma machadada. Então não tem grana. Uma espada real, uma espada boa. Isso não é talvez eu não tenha grana, tá? Uma espada pra matar zumbi. Então, exato. Tenho. A grana que vocês reuniram aí dá pra comprar duas espadas. O que eu tô fazendo? Então, tem 16 mil dólares. Não, sério, isso não é uma brincadeira. É porque, aqui, assim, é. Já, eu não sei se você tá sendo muito legal com a gente, ó, do tipo, é. Mas ó, Ferrari só é eu gente, consegui quanto? 120 mais 180, eu consegui 300 PO. Eu não preciso mais de você. Numa única aventura. Ou eu vou embora e deixar todo mundo à mercê, e aí você mas tá me tirando da mesa? Você mostrou um bom por exemplo, olha aqui, pra. Tem mais chance de emprego também, às vezes é PO, às vezes é alguma outra coisa, isso daqui é uma pérola equivalente a 100 PO's. É caro, não dá pra fazer. Nossa, é muito caro. Agora dá, você pode fazer três vezes. As espadas do Hobby Goblin como espadas alguma atribuição de são comuns, espadas comuns. Tá, o arco longo ou qual é a estatística da O? Um D8 de dano. Um D8, né? A espada longa, ela é um D8 se for usada com uma mão. É branco. Um D10 se for usada com as duas mãos. É branco. Uma espada longa? Uma espada longa. Um arco longo é um D8. É um D6. É um D8 de dano. Fenrarel. Você deu o seu arco. Sério? Eu tinha arco longo, eu tinha arco longo. Eu tava rodando um D6. Você tava jogando D6? Não, um D8 arco longo. Pra mim também. Fenrarel, você deu o seu pra craca, né? Espada longa, um D8. Um D8 barra um D10. Se você usar com as duas mãos, um D10. Alguém quer dar pra mim? Eu tenho proficiência. Porque eram dois? Pera. É tipo espada bastarda, então. Por coisa? Eu consigo usar duas em duas mãos? Cada um tinha a mesma habilidade? Não, então. Mas eu peguei uma e uma mão. Você nem sabe usar arco longo? Você pegar um arco longo, você então, sabe é isso que eu estou perguntando, porque não. Agora eu vou eu perguntar sei, quem porque tem proficiência. Porque pra usar alguma terra com duas armas, tem que ser armas leves. Não, acho que não. Mas você tem uma, tem? Não, não, não agora não sei. Eu tenho um arco curto. Beleza. Tem o quê? Ah, todas suas. Calma tem quantas flechas lá? Não esqueci 20. De contar suas flechas. Flechas? Pô, os caras pararam uma flecha cada um, né? Então são nem 19 isso. Vezes 4 flechas. 20 vezes 4, 80 menos 4, 76 flechas ao quê? Quantas flechas eu tenho? Vou pegar 20 pra mim. 20 também. Quero 20 também. Então. Só pra saber. Você ficou com 16. Não entra como armadura, né, Jeff? O quê? O escudo. Quem ficou com as outras 20? O escudo? Entra com escudo. Como armadura. Ah, o arco. Ah, o arco? Só pra, né? Eu viro. Curto sim, o arco longo não. Ah, então não. O arco longo é arma marcial. Então eu não posso. Mas vê se você não pode pôr meio elfo. Elfo ganha proficiência. Elfo ganha proficiência. Eu só tô usando porque é guerreiro. Guerreiro usa tudo. Não, também? Acho que também. Qual a cabeça tem aqui, mano. É bem que vocês têm o mesmo mínimo, mas... É uma cabeça só. Não, é um não tem. Você pode dar proficiência com arco. Hã? O que dá proficiência com arco? Você não joga com desvantagem. Se não... É. Mas é claro. Não, não é verdade. Não, são bons de proficiência. Ah, mas eu. Se eu não tiver proficiência, eu posso ainda assim usar? Alguém tem de meio elfo? Mas aí eu tenho desvantagem? Foi de meio elfo? Não, só tem na mesma coisa. Não, porque senão eu vou continuar com o meu. É um D8? Minha rapieira é um D8. Minha rapieira eu tenho que estar beijando o cara pra usar. Então assim. Ai, Deus. Então usa direto. Olha que da hora. Porque ataque corpo a corpo com a arma de longas. Ah, não? Dá sim. Até dá. Depende. Mas é mais difícil. Tem que ter proficiência. Ah, então, gente, ó, quem quiser meu arco pode pegar aí, tá bom? Eu quero usar o arco de ataque corpo a corpo. Basicamente, você atacou e ataque furtivo. Não, eu acho que só besta, porque tem que ser leve. Arco curto de mão. Arco curto também. É, mas arco curto eu tenho, e é um D6. Arco curto. Minha rapieira é um D8. É mais fácil usar a rapieira. Quer dizer, fácil não é, né? Tem 1 milhão de goblins. Tchau. Você chegou. Não é assim que funciona. Você não sabe usar arco. Não, não sabe? Não, eu já sabia. Você já sabia usar arco longo? Eu tava usando no começo. Então, mas não... Não, tu tinha proficiência, né? Mas você não tem proficiência de arco longo. Então não pode usar. Mas é monge, vou checar isso depois. Tem que ver só as de monge, que a de meio elfo não tem. É. Só elfo ganha pra vocês. Aí, depois eu checo isso direitinho e falo pra vocês. Eu vou ficar com a espada longa também. Bom, pessoal, tô estranhamente precisando descansar umas 4 horas. Eu vou jogar uma misturada e depois jogando. Ah, que eu gosto de exaustão, Zé, imagina. É que eu não gosto de exaustão. Ela faz um apoio e ela da morte. A gente vai... Encerrar por aqui? Descansar. Vamos encerrar por aqui, né? São quase meia-noite, gente. Sim, galera. A gente vai descansar 4 horas. Ó. Isso aqui continua, Jeff? Continua. À frente de vocês aí tem uma fenda natural. Com água corrente. Com água corrente. Nossa! Busca vampira. Busca vampira. Nem fudendo. Depois dessa fenda, Termina o corredor. Gente, cuidado, uma porta dupla. Sim, uma porta dupla de pedra. Cadê o branco? Em alto relevo, assim, gigantesco, assim, na estampado, entalhado nessa porta, o símbolo de Tenebra. Ui, minha capinha vai combinar. A capinha dos óculos. Minha capinha vai combinar. Agora vocês viram, né? O poder do mago, né? Olha o que aconteceu ali, ó. Foi da hora. Você só fez algo que o Ladino fez duas mesas atrás. Matar todo mundo? Sim. Como é que você matou quantos? Eu só acho que recursos foram dispersados. Eu não sei se você consegue se lembrar, mas da última vez que a gente encontrou um grupo grande, eu matei o líder em uma jogada só. É, acho que as pessoas que matou quase todo mundo num turno só foi eu e a vampira. Quase bagaçou a parte inteira. Eu e a vampira foi boa. Ah não, mas dá um crédito que eu ajudei ela. Ó, eu esforcei com o vizinho lá, gente, dá crédito pra ele. Ai galera, foi bem, vocês têm que me agradecer por isso. Joguei esse. Esse daqui. Não. Tô vendo lá, vou voltar pra lá. Você também não tá cabendo, vai pra lá. Esses daqui são daqui. Eu vou colocar na outra caixa. Essa aqui já encheu. Alguém tirou foto? Vocês tiraram foto? Acho que ninguém tirou foto. Agora não precisa. Não precisa. Não precisa. Os bichinhos morreram. Tá descansando, gente. Não precisa de foto. Pelo amor de Deus. É. Bom, só essa aqui na outra porta, né? O Minotauro. Nossa, tem que ser, gente. Quem disse que é um? Pelo tempo que vocês demoraram, já vai ficar. Ele já cruzou o velho e já começou a reproduzir Minotauro lá dentro. Minotauro, aí saiu um monte de Minotauro. Não, não, não, tá faltando um. Tem umas folhas aqui de alguém. Aqui? Os bichinhos estão aqui por cima? Não, eu só acho que o rolê com a vampira deu pra valer a pena. Eu só acho que tá começando uma amizade. Que medo.